tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ela, Mandy Aguiar. Glória a Deus que eu tenho uma sogra maravilhosa, e quem não tem... Cada um com a sua sorte. É sobre isso. E aí, também temos ele, que também tem uma sogra maravilhosa, Léo Oliveira. Vamos brincar de Grace Darling? Vamos, é só fingir que tá com convulsão. Cara, tem que incorporar o tio. Levi, né? Grande Levi. Levi é tão. Grande Levi, hein? Grande Levi. Com essas, né? Uhum. E por último, mais ou menos importante, ele, Márcio Zanon. É, gente, eu não tenho sogra e fico em pé numa fila durante 3 horas. Que inferno. Que ótimo. Mas já pensou, se você tivesse sogra, ia ter que ficar ainda mais do que 3 horas numa fila. Imagina tiver com uma sogra numa fila com 3 horas. Por 3 horas. É isso. Ia ser o seu Ilhados com a sogra, amigo. Gente. É, filados com a sogra, né? Dublados pela sogra, né? Perfilados com a sogra, né? É isso. Mas, menino, vamos começar, então, esse último programa de pauta quente, né? Que semana que vem, estamos aí. É quentíssimo. Fumegando. Fumegando é foda. Fumegando. Porque semana que vem teremos a nossa Retro Pop, né, 2025 aí, então, nosso último programa com pauta quente, último programa, então, com notícias e da amenidade. É isso, meus amigos. E começando aí, né, menino, com a renovação de Puta Triste para a terceira e última temporada. Né? Para a sua alegria, né, Sassi? Uhum. Poxa, para a minha alegria aí, Beauty and Black foi renovada para a terceira temporada, que vai estrear em 2026. E eles também aproveitaram para anunciar que a parte 2 da segunda temporada estreia em 19 de março. Ai, não saiu ainda a parte 2? Não, ainda não. Mas essas temporadas divididas que demoram um ano. É. Vai ter um terceiro título agora? Não. Você vive mudando título essa série, né? Não, menina. Era a outra, da governadora. Ah, achei que era essa. Puta Triste sempre foi Puta Triste. Entendi. Entendeu? Sempre triste foi, com tesão. Triste com tesão. E aí vamos estar acompanhando aí os, né, 24 episódios finais. Mas vamos estar muita gente, né? Se ele deixa lá rodando o tempo inteiro, a Netflix tá falando, nossa, tem várias pessoas assistindo, é só ele. Eu não tenho cozinha suficiente na minha casa pra lavar vendo essa série. Eu lavo sua cozinha. Ninguém tem nada, ninguém com, tem isso. Nada com isso. Ai, ai. Falando aí também em retornos, né, na Netflix... Lincoln Lawyer, né, a lei, o poder e a lei, né, volta também para sua 4ª temporada em 6 de fevereiro, né, um mês depois aí do aniversário de Amanda Nunes. Então, ó, esse grande hit aí. A Netflix também liberou o teaser e a data de estreia da 2ª temporada da série do Berlim, né, da Casa de Papel, que vai ser em 15 de maio apenas, tá longe, né, mas eles já liberaram aí um teaserzinho da temporada que vai se passar em Sevilha, na Espanha. Ah, eu não vi. Você viu e gostou? Eu não... Eu sou um grande contraste, né? Uma pessoa complicada. Porque eu... Complicada e perfeitinha, né? Tentei ver A Casa de Papel e não engajei. Também não, né? Também não. Mas eu vi a Casa de Papel Coreia, que é a mesma história da Casa de Papel. E eu vi Berlim, que é o spin-off da Casa de Papel. Meu Deus do céu, você tem que ser estudado. Ele não vê as coisas e vê os spin-offs. Que coisa! E eu gostei bastante do spin-off do Berlim. Que ótimo. Então tá, né? Tanto que eu vou ver a segunda temporada, né? Ah, é isso, né, amiga? É isso aí, cada um com a sua complexidade. É o meu jeitinho. Ai, ai. O que mais tem aqui? Menino, cancelaram a série do nosso querido Jesse Williams, né? O Hotel Costiera. Foi cancelada aí na primeira temporada, então... Olha aí, pros Costieras. Exato. E eu tô com ela aqui no meu HD pra poder assistir, né? Vou ver se eu assisto agora no final do ano. Ah, amiga, é pra quê, né? Amiga, mas são só 6 episódios e tem o Jesse Williams sem camisa. Acho que vale. Ai, amiga, joga no Google. Vê essa no YouTube. Só. É. Vê no TikTok o corte, né? Vê a peça, né, que ele mostrou. A peça. Ah, nós vimos essa peça. 7 quilos de linguiça. Nós vimos essa peça. Peraí, nós também é muita gente. Eu vi essa peça? Tu não viu, não? Você não viu o vídeo? Não. Piado. O negócio parecia uma perna. Meu Deus. Depois me passem, por favor. Não gosto de ficar fora dessa aí. Vou achar que enquanto a gente fala, vou achar pra você fazer esse serviço. Por isso que a Kepner abandonou a igreja, né? Uhum. Não dá pra julgar. Ai, ai. Além disso, menino, também confirmaram a data de estreia da nova série do Steve Carell na HBO, chamada Rooster. Né? Bacana. Exatamente, vem aí, né? Mentira, não. Falei que vem até a data, não tem a data não, só anunciaram a série. Bom. Vai ter Season 2 de Four Seasons? Vai, já acabaram de gravar, inclusive. Olha aí. Quem também vai estar com um projetinho novo aí também, Scott Foley, né? Isso aí, sempre num projetinho furado. Menina, voltando no avião, eu vi metade do piloto de Whiskey Cavalier, né? Que eu amava. E só teve uma temporada, né? Com o Scottzinho Foley. Inclusive. Grande Whiskey Cavaleiro. Whiskey Cavaleiro. Chamado It's Not Like That, né? Que estreia em 25 de janeiro. Tá? A versão de homem de It's Like That, né? Exato. Né? E aí, ele nessa série ele vai ser um pastor recém-viúvo, né? Pai de 3, que vai aprender como viver a vida agora sem sua esposa, né? E aí ele vai ter uma melhor amiga divorciada que vai ajudar ele nessa jornada. Vai pegar um homem? Você não assiste. Não vai, que ele é pastor, amiga. Ah, amigo, mas até aí. Até amiga, aí. Os pastores. Ah, amigo, de pastor não se respeita, eu tô aí se travestindo pra fazer investigação. Ah, amiga, não seja assim. Ai. É difícil. Não sejam assim. Menino, tivemos aí também o primeiro trailer, né? O trailer da quinta temporada de Emily em Paris. E pra mim, a grande surpresa dessa temporada é que vamos ter aparentemente aí Mindy e Alfie, né? Como um casal. Eu curti bastante, hein? Eu também acho, porque ela foi tão humilhado por Emily que ele merece a felicidade, né? É, e acho que o querido tem uma vibe mais comédia, né? A gente viu os videozinhos dele junto com a Ashleyzinha, estão super se entendendo. Queridíssimos, né? Eu gostei também. E vi que, aparentemente, né, Emily vai estar vivendo aí sua vida em Paris. Em Paris não, em Roma, né? E agora ela aprendeu a ser uma francesa de verdade, né? Que inclusive tem a cena que o menino passa de bicicleta, ela xinga em francês. E aí o menino fala: ai, vocês franceses são todos estressados, sem educação, né? Aí ela fala: você achou que eu sou francesa? Orgulhosa de si mesma, né? Orgulhosa de ser sem educação. E fedorenta. Gente, eu tenho que dizer que eu amo muito essa série. É uma série muito gostosa de assistir para mim, né? Então, 18 de dezembro, semana que vem também. Aí, e tudo pra mim. É, Emily em Paris. Daqui exata uma semana, né? Estamos gravando na quinta-feira, dia 11. Na próxima quinta, dia 18, teremos aí Emily em Paris. Não me chamem para confras no fim de semana, dia 19 e 20. Amo! Também quem ganhou data de estreia foi a terceira temporada de School Spirits, menino. Que a série continua, menino, não é isso? School Spirits continua, até porque Peyton List esteve aqui no Brasil, né, pra CCXP, né? E a terceira temporada estreia em 28 de janeiro com 3 episódios, tá? 3 episódios de uma vez aí. Essa super trama, né, que a gente achou que ia render. Exato, eu achei que essa série ia ser cancelada mais rápido do que isso. Uhum. Bem surpresa. É, eu fiquei assim, meu Deus. Na CCXP também a gente teve aí as primeiras imagens, né, de The Testament, né, a sequência aí de Handmaid's Tale, né, vimos Ana Cidinha, vimos Tia Lídia, querida, temos aí bastante coisas, né, mas não temos data de estreia ainda, tá bom? Também tivemos aí o trailer, né, e a data de estreia da segunda temporada de Paradise. Yes! Que trouxe Sterling K. Brown e Shailene Woodley, né? Além do criador da série, Dan Fogelman, aqui pro Brasil também, né? Comendo cuscuz paulista, né? É, tô achando que tava com uma cara de cu nesse negócio do cuscuz paulista. Que eu falei. Mas eu também estaria, amiga. Eu sou brasileira. Eu não comeria. Eu ia falar, me desculpa, Brasil. Então, mas ela não comeu, tava no direito dela. Mas a antipatia que ela tava precisava. Charlene? Uhum. Nossa, achei que ela tava tão de boa. Você achou? Achei uma nojentona. Nossa, se aquilo ali é ela de boa, eu não quero ver o que ela fez. É que ela tem uma cara de nojinho, assim. Eu não mas eu achei que ela tava querida. Eu também. Ela tá se emocionando. Tanta vitamina D que ela podia pegar aqui no Brasil, né? Ai, ai. E Paradise estreia dia 23 de fevereiro, tá bom? Olha, 3 episódios também. Vou acompanhar essa temporada com vocês, hein, ao vivo. Amo! Isso aí. E não vale um vídeo de 15 minutos. Gente, não, eu vi mesmo. É bom mesmo essa série? Ah, é não, amiga, é horrorosa. Não é boa, não. É péssima. Não é péssima, mas é fraca. Não, ela é uma série ok, assim. Você não vai falar assim, ai, que ódio que eu vi essa série. Quantos episódios tem? 8. É que ela esgotou a sua própria trama na primeira temporada. Sim. Agora a gente tá se perguntando. Né? E eles vão inventar. Onde vamos? Onde eles vão? Vai aparecer o Jack, né? Que tava poderia nascendo. Ter terminado lindamente do jeito que terminou e fim. Mas o fim podia ter sido o Sterling Quebrou falando assim: This is the bad place. Eu amo. Ia ser foda. E o Paramount Plus renovou aí Landman pra terceira temporada, né? Que é a série do Billy Bob Thornton, criada pelo Taylor Sheridan. Famoso. É um hit no Paramount Plus, né? Aparentemente é um hit no Paramount Plus aí já. Deve ser mesmo. Eu pensei que você fosse falar do glorioso trailer, lançamento do trailer que teve na CCXP, do desenho do Porta dos Fundos, né? Meu Deus! Spermageddon. Olha aí. Spermageddon. Não vou poder estar falando, porque não teve, né? Não vi. Amigo, o que a gente se constrangeu vendo aquilo, o Chico Barney falando sobre a história. Sim. A gente tava vendo na fila enquanto você esperava a dublagem. Exato. E aí foi um show de constrangimento. Pra quem tava apresentando, pra gente que tava vendo, tipo assim, quem tava apresentando era o Chico Barney, a Valentina Bandeira e o Fábio Porchat. E o trailer passou, e aí ficou todo mundo com aquela cara assim de gente, o que que tá acontecendo? É minha, mano. O pai tá tentando explicar que, gente, é só um filme sobre porra no saco, entendeu? Uhum. E a gente ficou esperando se ia ter ativação, né, do filme. Nossa, tomou uma coisa mal jantada. Eles já iam extrair das pessoas no stand. Ai, que ódio. Aí ia ser mais de 3 minutos, provavelmente. Meu Deus. Foi bem constrangedor. Oh, olha, Brito, sinceramente. Se fosse 3 horas que eu peguei de fila nesse aí, então. Mas você prometia ser 3 minutos, né? Era 6, é verdade. Ai, que raiva. Além disso, também foi renovada para a terceira temporada Platonic, né? Que é a série do Seth Rogen com a Rose Byrne, né? Da Apple TV Plus. Seth Rogen trabalhando pra caralho, hein? Ele tá, menino, né? E o pior é que eu tinha gostado do começo dessa série. Eu vi metade da primeira temporada, mas depois foi só aquela coisa de, tipo, esqueci de assistir, né? Mas eu tava achando simpática, apesar do Seth Rogen, né? Gente. É isso. Você fala isso, mas vê tudo, querido. Olha aí. Não, só vi The Story. Então, e essa aí? Não, essa só vi metade da primeira temporada, amiga. Já mas viu. Já foi, viu mais que a gente, não viu nada. Ou seja, exato. Olha aí. Não, eu vi The Studio. Eu vi The Studio. Mas você viu Platonic? Não sabia nem que existia. Pois é. Provavelmente da Sato, o maior fã de Seth Rogen no Brasil. Menino, Kate Walsh de volta a Grey's Anatomy. Amo! Rapaz! Ela que vai estar no episódio do dia 29 de janeiro. Infelizmente estaremos de férias, né? Avisa que vai ter aborto. Vai abortar quem? Teremos aí Kate Walsh de volta. Tá bom? De volta. Além disso, também Kit Harington, né? Que tá aí na nova temporada, vai seguir na temporada de Industry. Também entrou pro elenco da nova minissérie aí do Hulu, né? Chamada Count My Lies, que é protagonizada por Lindsay Lohan e Shailene Torrachana, né? E agora Kit Harington entrou pro elenco. É. Achei que era de Grey's. Vou esperar. Ele vai ser o marido de Lindsay Lohan no Kit Harington. Só gente que atua muito bem junto. Camada. A M Tape vem, né? Poderia ser uma série da CW, né? Gente, vou dizer que Kit Harington é aquela pessoa que eu detesto, cara, isso negativo, cara de peido e tal, mas quando o querido aparece, né? Shirtless. E agora pegando o Homem Industry, eu fico, nossa. Lá não, o Leózio querendo se prestar a assistir Industry por causa de. Ah, eu ia ver a cena separada de. Mas ele tá com cabelo curto, tá com aquele cabelo comprido ainda. Não, curto. Ai, graças a Deus. Delícios. Mas aí quando estrear a quarta temporada, você pode ver só essa cena, amigo. É isso que eu vou fazer. É isso que eu quis dizer quando eu falei que pensei em ver Industry. Era ver só a cena. Isso. Entendi. Quem também ganhou teaser e data de estreia foi The Night Agent, né? O Agente Noturno aí, a terceira temporada. Meu Deus. Chegar em 19 de fevereiro, uma das minhas séries favoritas atualmente. É sério, eu achei que essa série fosse acabar muito rápido também. Nossa, não, mas peraí, você tá pensando em The Night Manager, que é do Loki e do House, ou a The Night Agent, que é do Gabrielzinho? Pode sim, pode ser. Porque realmente, The Night Manager não durou nada. Que não durou nada, menino. Vai estrear agora dia 11 de janeiro, a segunda temporada. É. A Manager? Aham. Mas dura? Saiu hoje o trailer, inclusive. Saiu hoje o trailer. Sim, amigo, tem 10 anos que essa série passou. A gente comentava essa série no SCCast. Saiu hoje o trailer aí de Night Manager. Olha aí. Mas enfim, The Night Agent é só uma de ação de hominho, que só você gosta. Ah, eu gosto também, mas tô passando. 19 de fevereiro, estaremos aí acompanhando. Também tivemos aí hoje, né, o trailer e a data de estreia da segunda temporada de The Beast Games. Que eu amo. Virando The Beast. 7 de janeiro teremos aí a segunda temporada de Beast Games também. Inclusive o Mr. Beast vai ser entrevistado na nova temporada do programa de entrevistas lá do David Letterman, né, da Netflix. Ele é um dos entrevistados. Coach Beast vai bastar? Coach Beast. Exato. Querida. E Kelly Clarkson foi confirmada aí como fazendo o número de abertura, né, do jogo de Natal da NFL. Né? Ela já até falou que ela vai cantar, que vai ser Underneath the Tree. Eu amo. Então, obrigado por tudo, Kelly. Meu Deus, que gritaria é essa, gente? Gol do Vasco. Gol do Vasco. Ai, gente, quando que Kelly Clarkson vai cantar Golden, hein? Já deu, né? Tá na hora dela fazer essa versão dela. Ah, em breve, pode vir aí. Em breve. O que mais a gente tem aqui? Menino, Chad Powers, renovada pra segunda temporada. Ah, mas foi indicada aí alguma coisa, né? Ainda bem, né? Ainda bem, porque do jeito que terminou a série, eu achei um pouco, né? Que termina tudo em aberto, que inferno. Mas você falou que tava ansioso pela segunda. Mas estamos aí curiosos pra ver o que vai acontecer na segunda temporada de Chad Powers. Tá financiando essa porra. CBS também renovou aí Boston Blue e Sheriff Country, né? Que são dois spin-offs aí pra segunda temporada também, né? Que é o spin-off de Blue Bloods e o spin-off de Fire Country, né? Renovadas. para a segunda temporada. Sucesso demais. Quem também ganhou data de estreia foi a série do John Hamm, né, na Apple TV Plus, né, que é Your Friends and Neighbors. Eu vi metade da primeira temporada e depois desengajei, mas vai ser em 3 de abril. Bom, 3 de abril teremos aí a segunda temporada de Friends and Neighbors. E também tivemos aí as primeiras fotos da nova série de Ryan Murphy, que vai estrear no Brasil, no mesmo dia, né, que é The Beauty, e que eles botaram um subtítulo, que é... Nossa, lindo, lembrei, The Beauty, Lindos de Morrer. Parece um filme da Sessão da Tarde dos anos 90. The Beauty, Beleza Fatal, né? Tá. The Beauty aí. Estreia dia 21 de janeiro, né, com 3 primeiros episódios também, nessa onda de 3 episódios. A temporada vai ter 11 episódios, então vão ser 3 episódios, e as 2 últimas semanas vão ser com 2 episódios, né? Então eles vão matar, e a série é super rápido, inclusive, né? Porque de 11 episódios, 4 vão passar em 3, 7 vão passar em 3 semanas, né? Então vão matar aí bem rápido, né? Lembrando que o elenco tem Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher, Anthony Ramos, né? Bella Hadid, Billy Eichner, Vincent D'Onofrio, Megan Trainor, Ben Platt, né? Grande elenco aí. É aquela série que as pessoas começam a morrer porque elas pegam uma doença sexual, uma IST, e essa IST deixa elas bonitas, mas mata elas. Aquela série que a foto promocional é igual a de American Horror Story, né? É como se fosse uma temporada de American Horror Story. Exatamente. NBC, né, menino? Cancelou Deal Island, né, depois de 2 temporadas, infelizmente. Fiquei triste, porque eu gostava muito desse reality. Era um reality que me engajava bastante. Foi onde você conheceu Parvati, né? Foi onde eu conheci Parvati, exatamente. Como e Boston Hobbit. Como assim? Você não era engajado no Survival, não? Amiga, eu não gosto de Survival, não adianta, não engajei. Eu sempre fui do Amazing Race. Ah, eu sempre fui dos dois. Amei. Sempre fui da Amazing Race. A primeira temporada de Survival que eu assisti foi o Australia vs The World, né? E agora eu e Leoz vamos assistir Survival 50. Vamos sim. Inclusive, ontem, quando passou a final do Amazing Race, passou no comercial Survival 50, né? Vamos ver aqui, menino, as participantes da 18ª temporada de RuPaul's Drag Race US, né, que estreia agora no comecinho de janeiro, né? 2 de janeiro, se eu não me engano. Estreia aí a temporada. Não, é 5? Sei lá, amiga. É começo de janeiro, né? Não é 2, não? Não lembro. Deve ser 2, que é na sexta. Acho que é 2, que é sexta, né? Então vamos ver aqui as queens, ver o que vocês acham. Vocês que são entendidos de drag, né? Vocês vão assistir. Todo mundo vai assistir essa temporada, né? Não vou poder. Vou estar viajando. Que loucura. Tá. A temporada inteira? Tá viajando por 3 meses? Eu tô me mudando de cidade, né, amigo? Nossa, você, menino, não fica de graça, não, senhor Dato. Amiga, eu vou na sua casa, a gente vai fazer maratona dessa caralha. Tá me mudando de cidade, né, amigo? Não venha, não. Você que faça a janta e eu vou aí. Que ótimo. Ai, ai. Primeira queen, então, Athena Dion. Athena Dion, de Miami, Flórida. Olha, belíssima. Achei Athena belíssima. É drag mother da Morphine, Love Dion, da temporada retrasada. Ai, amo Morphine. Querida. Amo Morphine. As declarações. Amo muito, ela é muito maravilhosa. A próxima, Briar Blush. Cara, ela me lembra outras drags. Já vai trazer um blush, né? É... Né, de Boston, me lembra outras drags. Ok. A próxima, Ciara Mist. Feia, hein? A senhora horrorosa. Feia, hein? Feia. Me lembra a Trinity K. Bonet. Você conheceu essa, né, Léo? Trinity. Me lembra feia. Ela. Feia demais, meu Deus. Cara de plástica, né? Uhum. A próxima, Darlene Mitchell, que a Desiree falou que era ela. Darlene, é o alter ego do Darlan, né? Darlene generosa. Darlene Mitchell. Generosa. A Country Camp Queen. Porra, chata, hein? Se tem country e é de camp, é chata. Ah, amiga, eu vi o vídeo dela, achei simpatique. Eu não achei simpatique. Não achei. A próxima, Dede Fuego. A cara quadradíssima, né, menina? A cara quadradíssima. A latina pra ser eliminada logo, lá no meio. O queixo do Superman. Porra. A próxima, Discord Adams. Masculina. Adorei Discord. Já na tendência, né? Olha aí. Tá no foco aí, né? Achei esquisita. Steampunk esquisita. Não gostei. Não gostei. Gostei de nenhuma, gente. Achei tudo a mesma cara. Não. Não seja a próxima assim. É Jane Don't. Don't. Apenas Don't. Achei que a roupa tá bonita. Achei uma coisa Cavaleiro meio do... É, achei. Eu achei Jane Do, Jane Don't, né? Fantasiada de Cavaleiro do Zodíaco. De Atena. Boa. E ela é da terra de Grey's Anatomy, Seattle. Ah, vou torcer pra essa, pra ter. Aí é a primeira que vai sair. Ó, aqui, ó, a Leslie, ó, ela é irmã da Bosco, temporada 14, All Stars 10. E a Irene de Alien, temporadas 15 e All Stars 10. Irmã. Mas a Bosco e a Irene não são irmãs entre si? Ué. Mas é filhas de pais diferentes, né? E ela entendi. Sei lá, pô. É, a Irene foi muito ruim na temporada dela, primeiro eliminada, depois se recuperou no All Stars, que foi roubado pra Ginger Mint, e Bosco foi boa na temporada dela e nesse mesmo All Stars, né? Então a querida tem um legado aí pra cumprir. Olha aí. Nossa, a próxima é Juicy Love Dion. Amiga, essa deve ser a mãe da Morfine. Não, essa é a filha das duas. Porque a mãe e a filha? Isso. É, a mãe e filha, eu vi o plot twist. Com certeza vai ter um lip sync das duas juntas, né? Ah, lógico, né? RuPaul vai fazer um jeito de colocar as duas pra fazer lip sync. Vai ser no Family Resemble. Provavelmente. Mas ela tem cara de ruim, eu acho. É, mano, ela tem cara de ruim. Me lembra a Morfine, a cara dela. É irmã, né? Nossa, do mesmo a proud member of Dion Dynasty é filha da Morfine Love Dion. Dynasty, aí tem duas participantes. A outra é a avó dela. É a avó, exato. Ai, gente, vai competir vó e neta. Não, madrinha, granddaughter. Ai, gente, Deus. Mas madrinha, é a madrinha? Tá na corrida? Pois madrinha. Granddaughter é neta. É neta? Bora dublar? Neta da Athena Dion. Ai, gente, tem de nada. Essa família é madrinha, é mãe, daqui a pouco vira esposa do de si mesmo. É só a avó, mãe, neta e neta, garoto. E neta. A próxima é Mercedes Jones. Mercedes Vulcão, ó. Gente! Eu amo, é Mercedona. O Nick, né? O Nick, exatamente, doutora Bailey. Tá muito mais pra Mercedes que pra o Nick. É. Tá. Kenya Pleaser. Achei o rosto belíssimo. Não, bonita ela é. Ela é bonita. Tem cara que dubla. É. É, vamos... tem cara de que é aquela que vai falar, ai, não sei costurar. Vai ser lip sync assassin. Já dá pra ver pelo vestido feio que ela tá usando. Vamos ver se ela vai mandar um Hell to the No, né, no lip sync. Ai, seria incrível. Um color blind. Ai, seria. Só vai quebrar o vidro, né? Do carro do colégio. Uhum. Ai, seria tudo aí, bustiu o mundo. A próxima é Mandy Mango. Eu amei Mandy Mango. Olha aí, ela é vesga. Asiática da temporada. Ela é vesga. E ótimo. Ai, que inferno. Um olho no prêmio e outro nas três amigas. Sério? Um olho no lip sync e um olho no top. Ai, que ódio. A próxima é Mia Star. Mia Star. Achei avulsa. Genérica também, achei. Né, peitão. Peitão? É. Peitão. A próxima é Mickey Mix. Feia, hein? Horrorosa, meu Deus. Feia. Hey, Mickey. A pessoa faz a foto pra divulgação e faz essa merda. Tá feia vai na ter foto. Feia, né? Vai ter feia. Mickey Mix. E a próxima é Nini Coco. Sem graça, hein? O nome já é genérico, né? Nini Coco. Nini Coco. Sem gracinha, hein? Lily Collins. Sem pegada, sem graça. Uhum. A próxima é Vita Von Teese Star. Star. Tem 55 drag nesse programa? São 16, né? Mas... Não, acho que parece a Nice Nash, ela. Acho que é 16, sim. Essa aí parece que vai ser babado. Ah, essa aí tem cara que não vai fazer nada. Vai ser arrastadíssimo. A Melody Queen US. Eu amo. E é isso, acabou. Aí. Olha, só porque a Amanda falou que tinha 40 drags. Até que enfim, parecia horário político. Eu amo. Que ódio. Eu acho que assim, de positivo em relação à temporada anterior, tem bastante véia, né? Uhum. E na outra era um monte de novinha sem graça, agora pelo menos tem umas véias pra dar aquela causada. Tem até a nova avó, né? É. A nova avó. É. Vovó lá voar. E menino, não sei se vocês sabem, eu mandei pra Edu. Tá rolando um boatos. E vai ter um RuPaul's Drag Race Legends agora. Que e isso? Aí, Legends vai ser o quê? Vão ser drags... Zumbi. Não, não vão ser drags que já participaram do programa. Vão ser drags dos Estados Unidos mesmo, que elas são, tipo, lindas na cena. Isso. Valentine, Suzy Brasil. É, Alexa Twister, tipo essas coisas. Vai ser, e aí... Parece que vai ser uma temporada meio comemorativa, porque ano que vem sai um filme da RuPaul, né? Biografia? Então, acho que sim. E aí vai ter essa temporada junto com essas drags que vão participar junto ali. E aí vai Meu ter Deus, é o retiro dos artistas das drags. É, só vai ter a velha. E aí o boato que tem é que Lady Bunny vai aparecer. Pra quem não conhece Lady Bunny, é uma senhora que deve ter uns 90 anos e é a best da RuPaul. E ela sempre aparece em umas temporadas aí pipocando. E aí então, ela é uma das que iam competir. Agora, não sei. Duvido que vai ter competição com eliminação e tudo, né? Se vai ser essas velhas tudo aí. Ou eliminação. Deve ser tipo a Winners, né? Que vai pontuar. É, deve ser isso. Eu amo. E vai ser um flop absoluto, né? Ih, Léo, já falando que não vai assistir. Eu vou assistir, amigo, mas assim, vai botar um monte de velho que nem se sustenta mais o joelho. Pra fazer lip sync. Imagina a velha pula no meio do negócio e pega a bacia. Pois é. Meu Deus. Vai ter um monte de evacuação médica. Etarismo violentíssimo. A ambulância parada ali do lado. Olha, não fui eu que fiz voz de desentada pra coisa de 50 anos. Ai, meu Deus. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Menino, para não dizer que não fizemos uma listinha hoje, né? Já que estamos nessa vibe listas e vai ser. Amiga, antes disso, você não anunciou o cancelamento que saiu hoje. O quê? O seu? Oh. A série do Bunker foi cancelada. Ah, amiga, calma, ainda não acabou as notícias. Tá nervosa. Achei que já tinha acabado. Não, você tá nervosa. Mas é isso, Refúgio Atômico foi cancelado. Porra, é um absurdo. Ai, não gostei, queria ver mais. Uma das maiores. Queria nada. Queria amiga, nada. Queria ver pau, queria ver pau de novo. A gente queria ver pau, isso é fato. Amiga, mas eu posso mandar pra vocês vários pau. Gente, do nada. Várias fotos do meu próprio. Não, do meu não. Do nada, o Gabriel tá ligado, vai ter uma piroca. De terceiros eu posso mandar pra vocês, sem problema nenhum. Ai, ai. A listinha de hoje aqui... É a listinha das 12 melhores comédias da HBO. Vem. Ai, não assisti nenhuma, então não vou saber opinar. As 12 melhores comédias da HBO. E aí, menino, 12º lugar, Flight of Conchords. Você vai botar na tela, não? Ah, você quer que eu bote na tela? Amiga, tem que ver, porque eu tenho que ver pelo menos a imagem pra saber o que é. Que Flight of Conchords, por exemplo. A gente aqui tudo indo pro Drag Race Legends. Vocês estão exigentes atualmente. Ano que vem o logado vai se chamar Logado Legends. Temporada Legends. Amiga, daqui um ano, 2027, só vai ter 40 a mais no podcast. Olha aí. Eu não sei de nada disso, não. Porque, por enquanto, eu e Eduardo somos as jovens, né? Então... Se você é jovem. Tá bom. Exato. A Leonardo, assim que o ano virar, já vai ser quarentona. Já vai cair no ENTA. Amiga, eu já sou 40 a mais tem muitos anos, só tava. Flight of Conchords, aí 12º lugar. Não sei do que se trata. Série de 2007, teve duas temporadas. Porra, não tinha nem nascido. 2007, teve duas temporadas aí, grande mousse. A próxima, Insecure. É sobre o quê? Flight? Sei lá, deve ser sobre... Eu lembro de alguém ter me indicado essa série em algum momento. Aí eu fui ler sobre a Xixatona e não vi não. Ó, on the show, Germaine and Jet navigate the struggles of making it in New York City. Nossa, que original. Eu amo Nosso Inês Brasil. Premissa de milhões. Nunca feito antes da história da TV. Né? O que, que você falou, Zanão? Amei Nosso Inês Brasil, lendo em inglês, né? A nossa Bolsonaro, o EDI, esse ridícula. Eu amei Navigate. Ai, que raiva. Ai, ai. E a próxima aqui, 11º lugar, Insecure. Insecure foi aquela série que eu comecei a ver, achei legal e esqueci. E nunca mais. Menino, achei que tá bem pra trás, hein? 11º. Que foi bem aclamado. Todo mundo fala, né? Que é um grande mousse nessa série. Exatamente. Eu gosto dessa moça, mas nem lembro o que eu vi dela pra eu ter gostado dela. Eu gosto bastante dessa Ray. Não foi Insecure, não? Não, eu nunca assisti isso aí. Isso! Foi, deveria. Isso! Amo o Paulinho Cintura. Um beijo, Paulinho, por onde anda, né? 10º lugar. Ah, não. Acabou essa lista, gente. Não vou nem ver mais. Nossa, jamais. Não vou ver mais nada, gente. Acabou. 10º lugar, Rex? Nunca. Pô, mas da história da HBO, você acha que Rex tinha que estar lá em cima? Lógico! Amiga, não teve uma temporada ruim dessa série. Já tem 4. Realmente, não. Nunca vi. Aí quer ver? Daqui a pouco vai se surgir Enlightened. Eu vai ter Enlightened com certeza, e The Big Sim. Na frente, The Big Sim não é da HBO. Não, é. E vai ter White Lotus, hein? Vai. Não, Lorde Lotus é drama agora. Ah, mudou de gênero, né? Gênero filme. Viado, se tiver Girls acima de... Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter Girls. Eu vou agredir alguém. Porque é criminoso colocar Rex em 10º lugar. É, Girls, nem recomendo. Vamos lá, 9º lugar. Ah, não. Porra, o ensaio na frente de Rex. Eu vi essa merda. Cara, não. Acho que eu vi alguma coisa disso aí, mas não lembro. Tem gente que tenta fazer a gente assistir isso. Marcelo gosta. Marcelo falou. Ah, vocês têm que ver o episódio do reality show. Não, não vou ver. Eu não vi isso, não. Marcelo sempre inventa um negócio, né? Sempre inventa. 8º lugar. Ah, The Coming Back. Ah, gente, pelo amor de Deus. Ah, não, gente. Não concordo. Não concordo com essa lista. Nossa. Olha, só tá piorando, hein? 7º lugar. Sex and the City. Okay. Aí, né? Beleza. Que... É. Iconic. Na não, posição que está, assim, na frente de Rex, não. Se fosse em Just Like That, eu diria que não, né? Mas Sex and the City, sim. Eu acho que tem seu marco na... Uhum. 6º lugar, segura a onda, Curb Your Enthusiasm. É da HBO? Não sabia que era da HBO. Até aceito, porque tem 45 temporadas, né? É, enfim, todo mundo gosta, todo mundo americano gosta e tal. Todo mundo que viu gosta, né? Todo mundo gosta da bomba. Também não. 5º lugar, Barry, na frente de Rex, uma série que já acabou. Mas aí todas elas já acabaram, menos Rex. Nesse critério, acho que... Nesse critério. Não, gente. Barry, não. Ninguém viu Barry, gente. Ninguém viu Barry, é isso. Barry, mas Barry. Todo mundo que viu gostou. É sempre isso, né? É bom pra quem gosta, né? É bom pra quem gosta. É isso. 4º lugar, The Larry Sanders Show. Não faço ideia que essa série é. Pô, isso é de 1902. 92. De 92 eu não era nem a 98. Ah, eu também não tinha nascido nessa época, não. Era uma sátira aos programas Late Night. Bacana, hein? Uau, hein? Show. Que engraçadão. 3º lugar, Valeu. Girls. Impossível, gente. Girls não era nem pra estar nessa lista. Desculpa aí, as girls. Medalha dois, de bronze, girls. Desculpa aí todas as garotas, né? Girls à frente. Girls on the House. Girls in the House é mais engraçado que Girls. Desculpa aí as Girls, a Girl Band brasileira, né? Girls Five Ever. A única coisa boa que saiu de Girls foi a Alison Williams. Só. Girls Five Ever é mais engraçado que Girls. Aí acho que vamos estar exagerando. Amigo, não. Girls é muito ruim, cara. Pô, e Girls Five Ever também. Amigo, mas ainda é melhor. Ainda é melhor. A amiga Girls 5 Ever foi salva pela Netflix pra ser cancelada em seguida. Mas como comédia rendeu mais que Girls? Exatamente. Foi salva pela Globoplay, né? Lembra? E as Five, não tá aí quem? Segundo lugar, Mr. Show with Bob and David. Famoso, hein? 1995, hein? Esse grande hit, hein? Porra. Grande hit. Ah, primeiro lugar aqui pra mim, só sobra VIP, né? Só tem que ser VIP. Vamos lá. Realidade Enlightened. VIP. Ah, tudo bem. Aceito ser VIP. Mas não tendo visto nenhuma, mentira, VIP, até vi um pouco, ainda prefiro Rex do que VIP. Polêmica. Eu amo VIP. Eu sou muito suspeita. Tipo assim, ó, VIP é uma das melhores comédias da minha vida. E, assim, eita, palavras fortes. Não, porque assim, comédia pra mim é um bagulho que é meio que... Tá passando na televisão, não tá me fazendo raiva? Tá bom, tranquilo. Né? Eu não preciso estar gargalhando. Gente, VIP, eu passava mal de rir, sério mesmo. VIP, pra mim, foi uma comédia que eu vi de cabo a rabo rindo pra caralho. Então, talvez seja a minha Rex. Então, eu vou super concordar com essa lista. Melhor. Eu acabei nunca engajando com VIP. Nossa, eu confesso que tentei, mas nunca engajei, né? Mas como eu gosto bastante da Julia Louis, da Valentina, né? Ficava feliz pela diva. Ganhou 6 Emmys consecutivos por esse papel, né? A única bilionária que eu gosto é essa. Tava bem feliz pela Julia Louis Dreyfus. Ela é muito boa, ela é muito boa. Eu vi tudo dela, tudo de série dela e amei tudo. Então, Old Christine, Seinfeld, VIP. Old Christine eu gosto muito. Pois é. Old Christine eu gosto muito, vi toda. Uma pena que foi cancelada. Thunderbolts também, né, mãe? Mas Hacks tá aí na minha lista aí, lá no topo de quando todas as séries do mundo acabar. Eu então, também vou ver. Quando todas as séries acabarem. Desclassificados que vocês são. A gente tá vivendo o momento de Hacks. É, pois é. Eu vou me arrepender, né? Na era da pós-verdade, a gente tem que escutar esse tipo de coisa. Você vai se arrepender muito, ainda mais de não acompanhar a nossa diva sapatão, que ganhou um Emmy depois de tanto tempo. Sim! Mas vamos falar de Globo de Ouro, menina. Essa semana saíram os indicados ao Globo de Ouro, né? Que vai ser realizado no dia 4 de janeiro, né? 4 de janeiro ou 11 de janeiro, tá? Eu não sei, é uma dessas duas datas, ou 4 ou 11 de janeiro, tá bom, Globo de Ouro? Olha aí, esse range aí, entre 4 e 11 de janeiro. Entre 4 e 11 de janeiro. Ah, eu confirmei aqui que é 11 de janeiro. Aniversário do papi. Informação. Aniversário do meu pai. Olha. Do meu também. Gente, será que seu pai é meu pai? Gente, a gente é filho do mesmo pai. Que loucura. Seu pai é capricórnio igual o meu. É. Isso faz você irmãos. Meu irmão, Sassi? Sim. É. Que barra. Olha que gente, família. Gente, somos todas irmãs. É que somos amigas, que... somos mulheres, somos irmãs. Somos irmãs. É. Exatamente. Arrasamos. Por isso ele chama vocês de minha irmã. Minha irmã. Que ótimo. Te odeio, Leonardo. Vamos começar aqui com as categorias de filmes, né? Categoria de filmes. Vou falar só as categorias que importam pra gente, tá? Então, começando com melhor canção, tá bom? Melhor canção, temos aí Dream As One, que é a música do Avatar 3, da Miley Cyrus, né? Vocês ouviram? Eu não ouvi. Não. Eu ouvi, achei chatíssima, como o Avatar é. Olha, não sei. Eu gosto de Avatar, então... Eu detesto Avatar. Na verdade, eu acho que o Zanão sempre fala bege, eu acho Avatar bege. Eu gosto de Avatar, mas assim, não saiu ainda, né? Por que estão indicando coisa? É um filme super bonito, mas então, a história é qualquer coisa. É qualquer coisa, eu concordo. É igual a categoria que eles vão concorrer, tipo de groundbreaking, filme bilheteria. Bilheteria. E nem saiu o caralho do filme. Pois é. Estão confiando no 2 milhão, amiga. Até a música que tipo, já tem disponível, mas assim, não vi aplicada no filme, por que eu vou dizer que ela ganhou, merece? A Miley falou que só toca nos créditos. Ah, que bom, música de crédito indicada. A Miley falou que só toca no crédito. E a próxima é Golden, né, de Guerreiros. A vencedora. Aí a gente também tem I Lie to You, de Sinners, que é bem legal, eu gosto bastante dela aplicada no filme também, né. E aí temos No Place Like Home, The Girl in the Bubble, The Wicked, parte 2. Ai, gente, cantando de cabeça pra baixo, né? Eu amo! E Train Dreams, e Train Dreams. Eu ainda não vi esse filme, vou ver agora no final de semana. Mas o pessoal tá falando bastante bem desse filme. É de que é isso? É do Timothée. É da Netflix. Ou... É da Netflix. Train Dreams. Train Dreams. Sonhos de trem, que ficou aqui no Brasil. Amo. Né? Porra, é essa. Curioso pra ver. Trilha sonora, menino. Frankenstein, Pecadores, Uma Batalha Prós a Outra, Cirati, Hamnet e Fórmula 1. Segura, Plau. Cadê minhas guerreiras do K-pop aí, ó? Devia estar também. Cadê? Trilha sonora. Ai, ai. Mas Frankenstein não é só o... Tipo, você acha que isso não é digno de ser indicado um prêmio? Acho que não. Ah, eu amo. Melhor roteiro, né? Uma Batalha Após a Outra, Marte Supreme, Pecadores, Foi Só um Acidente, Valor Sentimental e Hamnet. Grande Hamnet aí. Melhor direção, Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra, Ryan Coogler, Pecadores, Guillermo del Toro, Frankenstein. O pessoal gostou de Frankenstein, né, menino? Jafar Panahi, Foi Apenas um Acidente. Joaquim Trier, Valor Sentimental. E Chloe Zhao, pelo piloto do remake de Buffy. Na verdade, é Hamnet. Amigo, eu acho que de Frankenstein, porque é a única coisa que a Netflix tem de mais grandioso aí, né? Amiga, imagina, a não botar esse filme como melhor. E o que é Hamnet? Hamnet é o filme da Chloe Zhao, baseado no livro remake Hamlet, que é a história que inspirou Hamlet. Ah, a história real? Tanto que aqui no Brasil o filme é Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. Gente, é muito ruim, esses subtítulos pra que essas merda? É porque talvez só Hamnet não fosse chamar muita atenção do público pra ir ao cinema. Não que Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, também chame atenção. Né? A vida como ela é. Eu adorei que você falou que inspirou Hamlet, aí, Amanda. História real? Pode ser a história real que inspirou Hamlet. É isso que eu tô falando. Mas basicamente é isso mesmo, né? Basicamente é isso mesmo. Olha. Ator coadjuvante, menino. Benício Del Toro, Uma Batalha Após a Outra. Jacozinho Elordi, Frankenstein. Merece. Merece. Vou estar tá, por ele, hein? Paul Mescal, Hamnet, Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra, Adam Sandler, Jay Kelly e Stellan Skarsgård por Valor Sentimental. Eu tô sentindo falta de uma indicação aí, mas eu vou deixar você falar todas depois eu noto. Tá. Atriz coadjuvante, Emily Blunt, The Smash Machine, Elle Fanning, Valor Sentimental, Ariana Grande, Wicked Parte 2. Vai ganhar. Inga Lislia, Valor Sentimental. Amy Madigan, A Hora do Mal, Weapons. Meu Deus. Ah, era isso que eu tava sentindo falta, não tinha Weapons até agora. E Teana Taylor por All's Fair. Meu Deus. Vale tudo, né? Mentira, é uma batalha após a outra. E Dakota Fanning por Caixa do Mal? Dakota Monteiro? É. Caixa do Mal? Não tem. Uhum. Poxa, Ariana vai ganhar por Weapon. Ariana vai ganhar por Wicked Parte 1, né? Uhum. Adoro. Melhor ator em filme de comédia ou musical: Timothée Chalamet, que esteve no Brasil. Marte Supreme. George Clooney, Jay Kelly. Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra, Ethan Hawke, Blue Moon. Nossa, mas esse Batalha contra Após a Outra era tipo de Aves Prata? Tem todos os atores de Hollywood? Aparentemente, sim. Olha. É o ultimato deles, né? Ultimato deles. Eu amo. Ethan Hawke, Blue Moon, Lee Boon-yang, No Other Choice e Jesse Plemons, também conhecido por nós como Fat Damon, Bugonia. Por você. Né? Que agora ele nem é mais fat, né? É ex-fat dele. Uhum. Melhor atriz em musical ou comédia, né? Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria. Sim, porra, esse é o nome do filme. Quem diria que Rose Byrne ia ser indicada por comédia ou musical, né? Se eu tivesse pernas, eu achei capacitista. Eu te chutaria. Eu te chutaria ainda, é pior. Eu te chuparia. Né? Cynthia Erivo, Wicked Parte 2. Ela não vai ganhar, não, tá? Não vai ganhar, não. Não vai. Não... Kate Hudson, Song Blue, né? Chase Infinity, uma batalha após a outra. Amanda Seyfried, o testamento de Anne Lee. E Emma Stone por Bulgônia também. Aí a diva lá do coisa não foi indicada? Do Sinners? Do Sinners? Não. Belezinha? Não, aí como é que é o nome daquela moça? Aquela que fez aquela série da HBO, que eu já esqueci também. De Minecraft. Não. A Micaela? Não. Não, é outra moça. Eu sei quem ele tá falando. Mas aqui o nome dela é complicado. Bjorni? É o Wu alguma coisa. É. Constance. Ai, ai. Constance Wu, ela mesma. Melhor ator em filme de drama, tá? Joe Egerton, Sonhos de Trem. Oscar Isaac, Frankenstein. Dwayne Johnson, The Rock, The Smash Machine. Gente, do nada. Michael B. Jordan, Pecadores. Gostoso. Jeremy Allen White, The Bear. Mentira, Springsteen. Mas Michael Jordan por qual dos papéis de Pecadores? O que fica vivo. Ah, tá. Michael Jordan por NBA, né? É, Space Jam. E Wagner Moura por O Agente Secreto. Ah, e o Fábio do Zanon. A review de Marco Zanon. Vamos valorizar o cinema nacional. É, Zanon, tá cavando a tua cova mesmo. Eu não volto no próximo ano, né, gente? A seguir. Ai, ai. Melhor atriz em filme de drama: Jesse Buckley, Hamnet, Jennifer Lawrence, Morra, Amor, Renata Heinz, Valor Sentimental, Julia Roberts, Depois da Caçada, Tessa Thompson, Hedda, e Eva Victor por Sorry Baby. Sorry Baby. Esse filme da J-Lo com o Robertzinho vai sair no Brasil? Vai, inclusive já tá no cinema. Já? Já tá no cinema. Ah, então vou esperar sair no torrent mesmo. Ah, amiga, já saiu também. Olha. Ai, que tudo. Já saiu. Over. Está acertando. Ai, ai. Melhor animação: Arco, Demon Slayer, Hélio, Guerreiras do K-Pop, aí. Little Amélie e Zootopia 2. Amélie Poulain. Amélie Poulain. Guerreiras do K-Pop maioral, né, gente? Zootopia, quem é você? É, vai ser o Guerreiras ou Zootopia. É, vai ser um dos dois. Tá aqui até o final, vai ser isso, né? Melhor filme musical ou comédia: Blue Moon, Bulgônia, Martin Supreme, No Other Choice, Nové Vague e Uma Batalha Após a Outra. Snobar Wicked? Sim. Com razão, né? Tão bom. É. Não vou culpar aí a academia, não. Podiam ter botado Guerreiros do K-Pop, né? Podia. Não desafiar a gravidade. E melhor filme de drama: Frankenstein, Hamnet, Foi Só um Acidente, O Agente Secreto, Valor Sentimental e Pecadores. Grande filme aí, né? Brasileiro também tá com a seguir, Marcos Zanon. Vai ganhar quem? Frankenstein, né? Ou não? Vai ganhar os Spinners. Não, vai ganhar Agente Secreto, amigas. Brace yourselves. Foi aí, hoje a coisa, né? Hollywood Reporter falou que é o melhor filme do ano, né? Vai ganhar Agente Secreto, prepare-se. Stay olha up. Aí, olha aí. Por isso que 2025. Ai, ai. Agora TV, que é onde a gente domina, né? TV, que a gente domina. Porra, dominador. Ator coadjuvante, melhor ator coadjuvante: Owen Cooper, por Adolescência, né? Divo, ganhou já. Billy Crudup, The Morning Show. Foi a melhor coisa dessa temporada de The Morning Show. A que ponto chegamos. Walton Goggins e Jason Isaac por The White Lotus. Né? Tramiel Tillman por Severance Ruptura. E Ashley Waters por Adolescência. Bom, tá. Tem dois de Adolescência? Dois de Adolescência. O Polícia e o Menininho. A Polícia não merece, não. É. O menino vai ganhar, né? Com certeza. Atriz coadjuvante: Carrie Coon, Park Eposei e Emilu por The White Lotus. Ai, gente. Muito bonito, né? Piper No. Aqui, Park Eposei pode ganhar, hein, gente? Piper No. Olha, é não ouro, vai ganhar pra quê? Não fez nada nesse caralho. É Globo de Ouro. Ah, mas eu queria pela zoeira. Queria eu não. Queria pelo Manny. Sim. Erin Doherty por Adolescência, né? Diva. Hannah Ann Binder por Hex. A Maioral. E Catherine O'Hara por The Studio, tá? The Studio. Ah, você na mesma categoria? Nossa, se Catherine O'Hara ganhar, pode enterrar de novo. Deixar tudo. Ouro. Exato. Melhor ator em Limited Series, antologia ou filme para TVzinha, tá? Jacob Elord, The Narrow Road to the Deep North. Não, mas não é Frankenstein, então tudo bem. Não quero. Paul Giamatti, Black Mirror, né? Aquele episódio das memórias. Ah. Gente, teve Black Mirror esse ano? Não lembrava. O único episódio do ano passado. Foi esse ano, foi esse ano, é verdade. Qual das memórias? Outra temporada. E ele fica entrando nas fotos. Ele... Ai, ruim demais. É o primeiro. Não, mas foi, pra mim foi o melhor. Eu não gosto desse também. Não é o primeiro, não. Primeiro é o quarto. Também. É o quarto. É o primeiro também. O primeiro é da mulher com... Do Netflix. Tumor no cérebro. Ah, é o primeiro, eu acho que é o melhor do... A mulher com tumor no cérebro. Ah, pode ser. Eu gosto desse e da mulher do mulher, dos dois. Os dois são os melhores, né? E Stephen Graham, né, que é o pai, Adolescência. Charlie Hunnam, Monster, The Ed Gein Story. Ah, merece, hein, galera. A vozinha. Merece. Jude Lay, Black Rabbit, né? E Matt Rhys por O Monstro em Mim. Ele e aquelas facetas brancas que tá usando a dentadura. Amo. A dentadura da Suzane. Melhor atriz em Limited Series, antologia ou filme pra TV. Claire Danes, O Monstro em Mim. Rashida Jones, Black Mirror, também. Né? Aí por episódio do Plano de Dados. Amanda Seyfried, Long Bright River. Nunca terminei essa série, gente. Falta um episódio e meio. Sarah Snook, Hall, Her Fault. Que, inclusive, saiu hoje a matéria que é a maior audiência da história do Peacock, essa minissérie. All Her Fault. Também tá aqui no meu HD pra eu poder assistir. Gente, o HD do Sá, você não aguenta mais? Agora, eu queria enaltecer aqui, gente, o agente, ou a agente, não sei, e a gente, de Amanda Seyfried. Tudo que essa querida faz dá prêmio. Verdade. É isso. Ninguém manda ela ser talentosa, né? Também. Uhum. Ela é talentosa, mas assim, vai escolher papel bom, assim, também. Na pois é. Concordo. A gente, ela vai fazer empregada. True. Mas é porque uma hora ela tem que pagar as contas também, né? A empregada vai pagar as contas. É isso aí. A empregada vai ser um hit, amigas. Anotem o que eu tô dizendo. É um hit, mas que vai ser tipo uma série da CW no cinema, vai ser. Menino, o diretor é o mesmo diretor daqueles filmes da Blake Lively com a Anna Kendrick, né? Do Simples Favor. Então acho que vai ser cretino. Ah, então vai ser bom. É o diretor. Mas vocês leram o livro? Não, mas eu quero ler antes de ver o filme. Ainda. Que todo mundo fala que é uma bomba, né? Aí agora, em janeiro, começo? É uma bomba. Isso aí é o fato. Amanda, se você quiser, eu tento arrumar um convite pra você assistir segunda-feira no Rio Sul. Vamos. Pode arrumar. Não, eu não vou. Não, eu vou. Arruma aí que eu vou. Eu vou falar com meus amigos. Correspondente do logado, né? Eu posso tentar pra você também, amiga, em São Paulo. Vai ser na terça-feira. Acho que tem que ir, trazer a revista. Acabou o blogado esse ano. Mas tem que trazer a revista. Michelle Williams, né, morrendo por sexo. Ah, não. E vocês agora vão vibrar. Robin Wright, a namorada ideal. Amo, mentira. Verdade. Bicho louco de ouro é uma piada mesmo, hein? A namorada ideal. Tá. Melhor ator em série musical ou comédia. Adam Brody. Ninguém quer. Gosto. Steve Martin e Martin Short. Only Murders in the Building. Tá? Glenn Powell. Chad Powers. Porra. Seth Rogen, The Studio. E Jeremy Allen White, The Bear. Ah, vai ser do Seth Rogen, né? Exatamente. Pode ser de melhor Jeremy. Atriz em série de musical ou comédia. Kristen Bell, Ninguém Quer. É, mal. Ayo Edebiri, The Bear. Selena Gomez, Only Murders in the Building. Natasha Lyonne, Poker Face. Jenna Ortega, Quartinha. Meu Deus do céu. E Jean Smart, o Rex. Gente, é feita pra Jean Smart ganhar essa categoria. Viado, eu não sei por que eles indicam a Jenna Ortega, viado, pro Vandinha. Não, e assim, por mais que eu goste de Kristen Bell, imaginar ela ganhando da Jean Martin, né, pelo amor de Deus. Melhor ator em série de drama. Eita, como tamo dramático. Sterling K. Brown, Paradise. Gosto. Diego Luna, Andor. Não gosto. Gary Oldman, Slow Horses. Famoso. Mark Ruffalo, Task. Adam Scott, Severance Ruptura. Não. Noah Wyle, The Pitch. Pode ser. Inclusive, The Pitch volta agora, dia 8 de janeiro, se eu não me engano. É isso. Pode ganhar por Fallen Skies, né? Ah, eu amo. Ele já ganhou o Emmy, né, por Fallen Skies, inclusive. Ganhou? Não, ano passado ganhou o Emmy por Fallen Skies. Ah, foi? Adoro. Melhor atriz em série de drama. Kathy Bates, Matlock. Gosto. Rich Lauer, Severance Ruptura. Gosto também, apesar de, né, a série ser um cu. Ela apesar de Ruptura, né? Porque ela enganou todo mundo, né? O povo achou que ela era Heller, ela era Helena. Quem que era Heller, quem que era Helena, quem que era Heller. Ah. Helen Mirren, Mobland. Achei que era Bridgerton. Bella Ramsey, The Last of Us. Kerry Russell, A Diplomata. E Rhea Seahorn, Pluribus. Famosa Pluribus. Gostamos, Pluribus. Capaz de ganhar Rhea Seahorn só pra dar hype essa série de jogos. Só porque ela nunca ganhou por Better Call Saul. Uhum. Né? Mas eu queria muito que fosse a Kathy Bates e ganhasse o Matlock. Ah, podia. Tá. Melhor Limited Series, antologia ou filme pra TV, tá? A Adolescência, All Her Fault, O Monstro em Mim, Black Mirror, Morrendo por Sexo e A Namorada Ideal. Meu Deus! A Namorada Ideal, demais. Adolescência, pelo amor de Deus. Gente, quem que mamou quem de Namorada Ideal pra ter essas coisas? Foi a Cherry, com certeza. Porra, não é possível. Olha. Tem gente que gosta de Namorada Ideal pelo meme, não é porque ela é boa que tem que ser alguma coisa. Ai, eu amo. Melhor série musical ou comédia? Abbott Elementary, The Bear, Hex, Ninguém Quer. Only Murders in the Building e The Studio. Eu gosto de Abbott Elementary, que é uma série que tá sempre indicada a tudo e ninguém vê. Eu tô surpreso com as indicações de Ninguém Quer, porque assim, não é série de Emmy Globo de Ouro, normalmente, né? É que tá no momento, né? Não foi indicada na primeira? Foi. É que foi? Não tem muita coisa também, né, menina? Aí o que tem, eles estão pegando. Pegou até a Jenna Ortega pra colocar lá, né? Foi preencher. Mas engraçado, né? Que esse ano nenhum ator de Abbott Elementary foi indicado nas categorias de atuação. Ah, né? Geralmente eles são sempre indicados. A Quinta Brunson sempre vem como melhor atriz. O Chris sempre vem como ator coadjuvante. Dessa vez, ninguém. Agora eu vou perguntar um negócio pra vocês. Previsões. Vocês acham que ano que vem, Golden Globe, pelo menos, que eu acho que não. Tem chance de dar no Snap? Talvez. Talvez. Eu acho que vai rolar. Talvez. Acho que sim. Acho que no Emmy desse ano a gente já vai ter Stranger Things. Millie Bobby nunca foi indicada, né? Já. Millie Bobby não. Não, eu acho que Stranger Things vai dar em várias, mas ator normalmente eles não botam, né? Talvez o Ainoa. Vai ter com certeza David Harbour. Vai ter com certeza. Tinha que ter Noah, né? Vai ter no Snap, com certeza. Vai ter. Com certeza. O David Harbour provavelmente vai ser ator principal e Noah vai ser coadjuvante. O David Harbour faz nada. Ah, mas. Ele é o pai. Meu pai. E melhor série de drama: A Diplomata, The Pitt, Pluribus, Severance Ruptura, Slow Horses e The White Lotus. Tá. A gente, The White Lotus é uma vergonha, né? Tem nem pra quem torcer contra nisso aí. Aquele verdadeiro, qualquer um serve. É, vou torcer pro Slow Horses, que é a única que eu não odeio, porque eu nem vejo. Ah, eu amo Slow Horses, é muito boa. Essa temporada foi muito boa. Ah, então vou torcer pelo Sassara, né? Mas dessas séries, a temporada de Diplomata foi bem boa. A temporada de Slow Horses também foi excelente. Pluribus, né, que você amou. Eu tô gostando de Pluribus, né, Pluribus. Eu não vejo White Lotus e não vejo Severance Ruptura, né? Ah, mas não perdeu nada. Não vejo, não acompanho essas. White Lotus talvez pelo meme, mas... Só isso que ainda... Mas pelo meme é melhor parque poseiro do que White Lotus, né? Ah, sim. Piper, não! Mas, amiguxas, CCXP 2025, vocês foram. Troco por outros. E aí, como foi? Vocês vivenciaram o épico? O épico. Porque eu vi uma matéria, eu acho que foi no Estadão, falando de como a CCXP é um evento necessário para o Brasil. Opa! Amigo, eu acho que começamos uma experiência muito boa na entrada, que não esperamos, né? Como não tinha fila, né? Não tinha fila, falei, gente, vai ser épico, né? É. Não, achei até que a organização do evento lá dentro, né? A organização dos estandes de palco e tal, esse ano ficou um pouco mais, assim, tudo muito visível pra mim, assim, acessível. Achei que ficou bacana o palco logo ali da entrada e tal. Mas é aquilo, né? Acabou aí. A gente entrou e viu, ai que lindo. E aí foi isso. Assim. É que eu acho que assim, eu caí numa armadilha que eu já tinha caído ano passado na prova do líder do Big Brother. Eu amo. Que é ver uma fila pequena e dizer, essa vai. Então o que aconteceu? A gente chegou de cara, logo no início tinha ali Nintendo, vamos pegar sacolinha, tá, essas coisas. Só que tinha essa fila maravilhosa, né, de dublagem de animes, que era do Crunchyroll. E tava muito pequena a fila, era, sei lá, umas 10 pessoas na frente, no máximo 15. Peti, né? E aí quando a gente foi entrando, a Mandy falou assim, ah, eles estão dizendo que cada dublagem é 6 minutos. Vocês vão esperar, falar, 6 minutos, 10 pessoas, já chegaram 3 cabines. Não, era 3. Era 3? Achei que era 6. É, 3 minutos. Não, aí eu falei, beleza. 6 minutos. Que eu falei assim, gente, tem umas 10 pessoas aí, vai demorar. Ah, é verdade, 6 minutos, verdade. Era 6. Mas assim, eram 3 cabines, eram pra ser, né? Então eu falei, ah, não vai demorar tanto. A Amanda e o Henrique foram muito sábios e foram andar, e eu e o Zanon encaramos a fila. Eu acho que foi bom ter encarado aquela fila, Zanon, pra gente conhecer o ícone Edi, né? Grande vencedor de Drag Race. Edi, nossa média, né? Isso, que tinha um padrãozinho lá, sabe? Um menino de cabelo azul todo desbotado, mas com uns bracinhos bons. Aí a gente ficou, a nossa média, né? Nosso padrão daqui. Só que acontece é o seguinte. E ele super machinho, né? Mesmo com as unhas pintadas e cabelo azul, era machinho. Pois é, com a regata apertadinha assim, o F-Beater. Gostamos. Aí o que rolou é, tinha essas 3 cabines, mais uma, a primeira que a gente tava olhando. Tava o cabeludo lá, Legião Urbana Feelings, gravando vídeo, usando a cabine pra gravar vídeo dele. Então ele ficava lá gesticulando, falando um monte de merda, e a gente ficava, e aí, amigo, o público, você vai atender? Porque até então a gente achou que fosse só um influenciador roubando o lugar, mas não, ele era o dublador que estava naquela cabine pra atender as pessoas. Isso. Mas a gente ficou pensando assim, se esse filho da puta tem que fazer um vídeo pra divulgar o caralho da cabine, por que que não fez 10 horas da manhã, ninguém lá dentro? Fez na quarta-feira que abriu aquele caralho? Tem que fazer assim, não é que ele tava gravando um negocinho rapidinho, ele passou a uma hora e tanto que a gente ficou nessa fila gravando. Uma hora gravando o vídeo, aí ele voltava, não sei o que, tinha ele, tinha um atendi uma pessoa, gravando. Daqui a pouco ia tirar foto. É. Nossa, então tava atendendo a diva do meio, pra que não acabou indo, né, querida? Maravilhoso. E a cabine da terceira de vez em quando. E aí a gente ficou, sei lá, a gente chegou no evento meio-dia, a gente ficou, eu saí da fila 1h30, que era a hora que a gente tinha o agendamento na Paramount. Porque eu pensei assim, porra, tá agendado, não vai esperar, né? Eu já tava bem. Ledo engano. Simplesmente, a gente ficou, o nosso agendamento da Paramount era 1h30 às 2h30. A gente foi entrar no negócio 3h10. E aí eles ficaram passando gente da fila normal, da fila preferencial, passando influenciador, passando ali, isso aqui. E aí a gente não chegava nessa vez nunca. E era assim, Sassi, eram 3 coisas, né? Tulsa King, UFC e Star Trek. Eles, no começo, eles, em vez de, tipo, saiu a pessoa da primeira sala, vai pra segunda, alguém entra na primeira, eles estavam esperando as pessoas fazerem as 3 pra depois botar gente. Cara, muito burro. Meu Deus. Burro demais, meu Deus. Ficava um povo a moça na nossa frente buscando confusão, dizendo, que eu não peguei a preferencial porque eu achei que tava agendado que ia ser melhor, né? E aí chegava, passava um moço de terno. Qual horário de vocês? 1h30. Ah, tá bom. Aí ele saía e ia pro meio da feira, tipo, resolvia a porra. Né? Qual horário de vocês? E foda-se. Eu só vou ficar rindo da cara de vocês. Tchau. E aí, enquanto a gente tava lá, Zanon na outra fila. Zanon foi fazer um pouco antes da gente entrar. Enquanto isso, o Léo saiu, eu continuei na fila da dublagem. Falei, já estou 1h30 aqui. Falei, já que eu tô aqui, vou ficar. Porque assim, eu não vou fazer. Aí já tava na minha cabeça, eu não vou fazer outra ativação. Eu já tô aqui pra ficar nessa merda. E aí demorou mais uma hora e meia pra eu chegar lá na frente e fazer. Por quê? O que eu descobri depois? A cabine que o cabeludo desgraçado tava fazendo vídeo era só para convidados e influencers. E quando tem... Ou preferencial. Ou... É. Aí a do meio... Eles travaram para uma outra coisa, só que tinha hora que eles travavam a cabine e não ia ninguém. E aí teve uma hora que só ficou atendendo a primeira. E ficou atendendo a primeira o pessoal da fila e o pessoal do agendamento. Gente. Então cada um estava lá atendendo, eles demorando para atender. E a gente ficou lá na fila, ficou 300 anos. Aí até que eu cheguei, aí chegou uma menina lá que tava, tô agendada aqui, eu tenho que ser atendida. Aí eu falei, eu tô na fila 3 horas, querida. Falei, você não vai morrer, não. Mas assim, eu entendo lá dela que ela já tinha agendado. Ela, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu falei, então tá bom. Eu não, né? A gente não, né? Porque assim, eu não sei que uma galera toda consegue agendar 40 mil coisas e eu não consigo agendar nada. É, porque ainda teve esse auge. A Warner tava naquela hipótese. 50% era fila normal, ok, e 50% era agendamento. Dava o horário do agendamento, com 30 segundos acaba tudo. Dois horários. 30 segundos. Era muito rápido, era muito rápido. E aí eu tava na fila e cheguei lá, aí consegui dublar. Meu, assim, por mais que tenha demorado e tal, foi um negócio legal. Porque assim, das ativações que eu vi por cima ali, o que eu fiz era um dos mais legais de fazer. Porque era uma coisa diferente, você ganhava um videozinho. Eu até perguntei pra moça, posso gravar eu dublando só pra ter a imagem? Aí ela falou assim, ai, tem a câmera ali e aí tem a sua dublagem, vai ficar um vídeo lindo, você dublando e não sei o que. Ai, ela é muito querida, moça. E ela é dubladora mesmo, porque os caras que estavam lá fazendo a direção são dubladores dos animes lá, né? Ficou um vídeo lindo, amiga? Né? Porque ficou ruim. Eu dublando. Tá. Mas assim, e aí eu termino o vídeo e ela falou, genial! Muito querida. Queridão, mas assim, foi muito legal, pelo menos assim, a experiência, porque é difícil, porque o negócio falando no teu ouvido, você tem que falar por cima, e é muito legal. Do que tinha lá pra fazer, pelo menos eu acho que eu fiz uma coisa que eu gostei de ter feito. Esse negócio dos influencers me fez pensar uma coisa, assim, porque acho que o óbvio seria... Vamos pegar a quarta-feira, que foda-se. Influencers, venham fazer vídeos pra gente ter a divulgação durante o final de semana inteiro, que eles vão editar, sei lá o quê, e publicar. Né? Acho que o óbvio seria isso. Mas o que a gente viu não foi isso. O que a gente viu foi um bando de fura-fila do caralho fazendo conteúdo como se a CCXP precisasse desse tipo de divulgação. E não ela só que estivesse sendo muito legal e deixando o influencer fazer o trabalho dele. Porque assim eu posso chegar lá também e falar, ai, eu sou influencer, posso fazer aqui? Que é minha filmagem, sabe? Então eu acho que rolaram umas parcerias, assim, por debaixo do pano, de divulgação. E ficou uma coisa meio velada. Porque não faz o menor sentido. A CCXP, ela já é conhecida pelas filas, né? Então, todo mundo que reclama alguma coisa da CCXP ou é preço das coisas ou é fila. E aí eu achei assim, porra, essa parada de agendamento vai dar uma agilidade, né, na parada da fila e tal. E piorou. Então, eu realmente não entendi qual foi a lógica da organização esse ano. Tem muito mais dinheiro dentro, porque tinham marcas assim, tinha Shandong. Porra, que público da CCXP consome Shandong, sabe? Você! Você tá falando de influência, gente, mas é uns influencers que, tipo assim, não é um influencer que tem, pô, um influencer. É um influencer tão meia boca que muita gente é a mesma coisa. Então, tem grupos de amigos influencers, que não vamos citar os nomes, mas você conhece bem nós, já sabe de quem estamos falando, que são influencers das mesmas coisas, devem ter as mesmas pessoas que seguem. Estava ali, como assim, se fosse uma grande coisa, como se ele se achasse, ou a CCXP acha que é um grande mousse, né, que vai influenciar alguma coisa, e não é. E até essa parada das marcas que a Amanda falou, eu lembro da CCXP há 7 anos atrás, não lembro, foi antes da pandemia ainda. E aí era stands com coisas de série, cenários da série, bonecos da série, coisas de série, de filme, de anime. Hoje em dia é só marcas com umas coisas X, tipo Dona Silvanion, uma querida. Mas assim, quem é Dona Silvanion que vende coelho, gente? E aí tinha isso lá. E é um mas sempre tem que... essas coisas de desenho e tal. Eu acho que é mais digno do que ter esse Petrobras, né? Então, um estande da Petrobras. É. Um estande da NBA House. Tipo, não tem... Sendo que a NBA House já tem um evento da NBA. Entendi. Então, assim, não tem... É Netflix que eles estão tretados, não sei qual que é o rolê que rolou deles. Mas não tem, tipo assim, Stranger Things, que é a série do momento, não tinha nada lá. É, Guerreiras do K-Pop, que foi um tinha filme... Tinha o Demogorgon da Fiat. É, tinha o Demogorgon da Fiat. Guerreiras do K-Pop, que é coisa assim, é da Netflix, mas assim, são coisas do meio nerd, se a gente for falar, que foram o ápice esse ano, da animação, da série, e não tinha nada disso. É, foi muito falho, assim, nessas paradas, tipo, ficou um evento genericão, avulsão, e aí você, tipo, não tem aquela identificação, né? Eu tava esperando alguma coisa grande de Fallout, por exemplo, porque vai ser a segunda temporada, lá. E, cara, falaram, saiu o anúncio do The Boys, saiu, porra, eu falei, que? Não tô conseguindo absorver as coisas que eu acho que deveriam ter sido super divulgadas pra galera, né, tipo, juntar ali, ver e vibrar junto e tal. E não teve, então, assim, é um evento que tá cada vez mais genérico. Eu vou te falar que a parte mais bacana, assim, que eu vi de identificação mesmo, nerd, foi a parte de Magic, né? Que é aquela parte que fica lá no fundão, que eu fui lá ver e tinham vários times famosos, né? A galera que conhece, né? Porque eu de Magic eu não conheço pouquíssima coisa. Mas a galera lá tava toda amontoada em cima dos caras, aí eu descobri que os caras eram times, e aí dubladores de alguns desenhos que são baseados em Dungeons & Dragons também, e tinha teatrinho lá, você podia, se você tivesse um namorado, você podia ir lá casar na capela, do RPG. Então ficou um bagulho assim que, para quem gosta, foi muito divertido aquilo ali. Então acho que faltou isso, acho que pro público geek e consumidor mesmo de TV e cultura pop, faltou bastante isso, eu senti muita falta. Mas a lição que ficou para o próximo ano é que não vamos mais fazer ativação, amém? Já concordamos com isso. Porque depois que a gente sublimou e falou, vou entrar para tirar foto, não sei o que, a gente fez um monte de coisa legal. A gente foi ver Kurome, Dona Silvânia. O Stand Drag Race estava bem legal. No final eles fizeram o lip sync ali que nosso amigo da fila do Crunchyroll ganhou o ingresso. Tiramos foto com... Maddie? Foi a Maddie. Ai, que maneiro. Ganhou a Maddie e a menina, foi double win. Depois a gente descobriu que elas passaram o dia fazendo lip sync, a gente só viu aquele. Meu Deus. Mas no vídeo de Edi ele mostra que ele ganhou com a menina primeiro, double chantei. Aí foram fazendo várias eliminatórias e eles foram à final e ganharam juntos de novo. Eita. E foi legal porque assim, todo mundo foi dispersando depois e a gente tirou foto com as divas super rápido. Sim. E elas estavam super acessíveis. Estavam muito fofas. Chachá e Dallas DeVille, né? Sim, e Catherine Hills, que eu não sabia quem era, maravilhosa, muito simpática. Mas não tinha Kit com a Kawakubo, né? Ah, ó, não tava uma lá. Coisa positiva. A diversidade de comidas estava assim, uma loucura. Você tinha, podia comer qualquer coisa que você quisesse, tinha lá. Só que continua absurdamente caro. E a bebida alcoólica ter, assim, entrado um pouquinho mais forte. E aí, teu presente chegou? Não chegou ainda, ganhei esse sorteio incrível. Do bar de drinks. E, né, que assim, ignorei o metanol e fui. Que eu já tava ali. Já tava querendo morrer mesmo naquele evento. Então, eu só fui. E fui muito feliz, assim. Gostei dos drinks que eu comprei. Mas, nossa, assim, caro. É, achei cerveja R$22. Caro, caro, caro, caro, caro. Mas pelo menos tem, né? Então, olha aí, vitória do povo bêbado de Deus. Do povo alcoólatra. Pelo menos tem, é muito bom. Sim, e banheiros femininos continuam sendo do mesmo tamanho dos masculinos, com filas quilométricas, parece uma ativação pra ir no banheiro. Eu acho que assim, o que é uma pena das ativações é que não tava cheio, tava, eu acho, mais vazio até do que ano passado. Sim. Mas eles queriam fazer ativações incríveis, life changing, e eu fico bicho. Me deixa tirar uma foto, me dá uma sacolinha, tô feliz. É isso. Eu acho que a falta de jogo de cintura foi o que mais me deixou puta. Porque assim, eu já tô uma hora ali numa ativação que era pra eu ter entrado e feito, sei lá, em 3 minutos. Se o cara chega pra mim assim, cara, quem aí ainda quer muito fazer ativação? Vai demorar. Quem quiser só a lembrancinha, eu dou a lembrancinha. Pô, pegava minha lembrancinha embora, feliz da vida, foda-se a ativação. Agora, nem isso, ele só ficava olhando pra nossa cara. Ah, eu não tenho culpa, gente. Isso aí é o processo mesmo da ativação. Porra. E assim, né, Amanda? Era a fila de pessoas que assinava Paramount, são poucas no Brasil. Exato, exato. Então, assim, tinha que tratar melhor as pessoas. Pois é. Eu achei um... A Paramount tá assim, só o lixo. Só foi então só quer dizer que você não vai assinar Paramount? Não, vou mesmo, que eu peguei a assinatura de outra pessoa e pra poder fazer a inscrição maravilhosa, né? A Paramount tinha cliente quando tinha Drag Race Brasil, né? Agora que saiu Drag Race, vão assinar pra quê essa merda? Eu assinei Paramount a última vez com a Erika pra gente ver Yellow Jackets. E aí, quando a segunda temporada eu larguei no terceiro episódio, a Erika ainda terminou e a gente falou, ó, pode cancelar, vamos cancelar, porque a gente não vai ver mais nada dessa merda mesmo. E vamos contar pro Sassi a ativação Life Change de Tulsa King? Porra, ai que ótimo. Era assim, Sassi, chegava lá, tinha dois atores. Ah, vocês são um time de contrabandistas, pequena, né? Não. Pra vocês ganharem a cabra de pelúcia, que a cabra é a nova mascote do Paramount. Sim. Vocês têm que os três, são, eram três pessoas por vez, né, no negócio. Também desnecessário, né? Podia ser seis, beleza. Uhum. Os três têm que acertar o desafio. O desafio era assim, cada um tinha uma bebida, uma garrafa de bebida, né? Whisky, vodka e água de coco. Gin. E aí, isso, gin. E aí, cada bebida correspondia a um objeto de contrabando, então era chip, pílula e uma outra coisa. Uhum. E tinha as tampinhas de cada bebida. Aí você olhava na tela a tampinha, depois você colocava a tampinha em cima e o negócio do lado. Uhum. Aí, parecia super fácil, né? Você botava lá. Aí eles depois, ah, garoto, vocês erraram. Porque o lacre da bebida é de uma cor e a tampinha que você botou é outra. Ai, que aí você olhava o lacre, era tipo um filetinho assim, e tipo, na tela não aparecia cor nenhuma, era um negócio chapadão, só a tampinha. Eu nem olhei pra garrafa, eu olhei pois pra é. Tela, eu nem caguei pra garrafa. E tipo, não, e tipo, eu fui olhar, o meu lacre era preto, e aí eu fui olhar, nenhuma das tampas que correspondia a minha era preta, eu falei, então não tinha como eu ganhar, né? É, você então vocês realmente... foram lacrados. Sim. E detalhe, se tivesse, por exemplo, eu, Léo e Henrique, se eu errasse, Léo e Henrique também não ganhavam o prêmio, mesmo tendo acertado tudo. Os três tinham que acertar tudo. Então, assim, a gente só viu um time sair de lá com o prêmio, que eu falei pro Léo, com certeza alguém avisou pra eles como é a brincadeira. E, ele, uhum. E aí eles acertaram. Com é, certeza. Influenciadores. É, idiota. Odeio influenciador. Não, quando a Mandy foi uma querida filmar. Sim, ai que ótimo. Nossa, e ela falou assim pro cara, posso participar? Ele, não, não tem lugar pra você participar. Aí ela tentou em todos ela perguntou e tomou um não. Que, nossa, corajosa, e cara. Eu acho que essa questão do influenciador, porque a Zona falou assim, ah, são todos do mesmo nicho e tal. Vixe, eu acho que eles nem sabem. É só a pessoa tá ali com a credencialzinha, chega, fura a fila e eles deixam todo mundo furar a fila. Eles nem conhecem os influenciadores. É isso, igual ano passado, né? Tinha a grande Braulia. Chegou Braulio e o homem falou, não sei quem é. A gente muito menos. Não tava lá Braulio esse ano. É, esse ano não vimos Braulio. Um beijo, Braulio, se tivesse beijo, contando. Braulio. Eu conheci uma Braulio. Braulio não subiu, né? Lá em Talva. Olha aí. Olha aí, beijo, Braulio de Talva. Beijo, Braulio. Grande mas Braulio. É isso, gente. Mas assim, aí depois que a gente decidiu parar, ficar tirando foto e se curtir como uma amizade que temos... Uhum. Ah, eita, como são amigas. Quando a gente começou a se curtir, se pegar, se amassar, passar a mão uma na outra... Aí tô me curtindo. Ótimo. Quando a gente foi comer... Sim, foi ótimo. Exato. Ah, mas ia ter a vida do Drag Race, né? Sim, o Drag Race foi muito legal. E esse foi... Porque assim, a gente foi a primeira vez... E aí, não, nem que tava. Ah, tá rolando um bingo. Só tinha bingo e a fila da maquiagem. É. Aí a gente falou, ah, vamos sentar lá. Aí, a gente foi, parou pra comer a segunda vez. Não, segunda vez não. A gente parou pra descansar. Aí eu falei, ah, vamos lá no Drag Race. O Léo tava lá. Aí eu falei, Léo, falamos. E a Amanda tava. Aonde que a Amanda tava? Acho que eu fui no banheiro. E aí, quando eu voltei, você já não tava mais. A Henrique tava. Aí Henrique falava, vou ficar aqui. Eu falei, então vamos lá. Quando a gente chegou lá, estava pronta para ter a lip sync final entre Edi, que era o padrão da fila, que a gente viu, o padrão do cabelo azul, sim. Que era todo machinho, estava lá fazendo lip sync com um salto alto. E aí tava uma afeminada. Moça. É, bem afeminada. E aí eles fizeram a música na sua cara, né? Menino, foi um negócio. A menina começou, aí veio bater cabelo. Aí a Edi se desesperou. abre o espacate no chão, aí ela se toma, saca no chão de um lado, outra do outro. Foi um menereco que, só por Deus. Meu Deus. Agora você vê, até esse stand que foi legal, eles poderiam ter assim, ó, tais e tais horas vai ter lip-sync com as pessoas aqui, pra gente já saber que horas voltar. Exatamente. Porque teve lip-sync o dia inteiro, aparentemente, e a gente não sabia. A gente só ficou vendo lá a Dallas falando as coisas, fazendo bingo. Falei, ah, legal, mas assim, a gente pegou por sorte esse. É, porque a gente não sabia. Fazendo porque... bingo. É, que a gente soube que ia ter o... Depois que a gente viu... Que depois, do nada, apareceu o meu amigo Edi no TikTok, né? Aí ele fez, tipo, umas 5, 6 batalhas de lip-sync. Ganhou em tudo. O bicho já tava com tempo, né? Não, ele não fez todas, ele filmou os outros também. Ah, tá. Ele fez só duas. Gente, tava com tempo de qualquer forma. É, tava com tempo, ele ficou lá o dia inteiro esperando a final, né? É, ele fez a dublagem e depois fez o Drag Race, só fez os dois, né? Mas ganhou o ingresso pra Drag Con, Drag Box. O prêmio foi... E vocês não ganharam por quê? Porque a gente não fez. Dublou? Por que vocês não dublaram? A gente não sabia como funcionava o negócio. É, menino. Não é viado chato. Léo até falou que eu ia ser a dançarina e iria fazer a Ginger Mind de Comedy Queen também. É, eu falei, dançar eu não sei, então eu vou ter que ficar só tentando fazer humor, né? Humor e piada. É. Eu ia me tacar no show, ia arrebentar o joelho. Ia só ficar sendo caricata. É. Ó, eu vou falar pra você, um stand que não prometeu nada, não entregou nada, mas que foi muito bom, foi o da Nintendo. Porque assim, deu a bolsinha, que a gente né? Simplesmente chegava lá, escaneava o QR Code e já toma aqui tua bolsinha. É isso. Eu achei maravilhoso. Você podia jogar um jogo lá que não tinha muita fila nos jogos. Entregou Donkey Kong, entregou Mario Luigi. Falei. Nossa, gente, a gente tava desde o ano passado querendo a foto com Donkey Kong. Já não tinha nem mais esperança. Quando a gente tava indo embora, olhou pro lado do Donkey Kong. Vazio. O Donkey Kong com Covid, né? Porque magro, magro. Sim. E era o Ozempic, amiga. Ele magro e à toa. E aí a gente foi não lá. Não tinha ninguém pra tirar foto com ele. Tava parecendo o senhor Silvânio, né? A dona Silvânio. Ai, tadinha. Também não tinha ninguém. A gente chegou lá e foi tirar foto com ela. Mas Sácia, dava dó de ver a bichinha parada assim. Ninguém. As pessoas passando e chutando ela, cuspindo nela. Dando na cara. Ela ficou tão feliz quando a gente foi lá. Sim, ela ficou muito feliz. Foi fez incrível. Coraçãozinho com a mão e tudo. Uma queridona, uma queridona. Dona Silvânia, pra quem não sabe, é uma coelha, senhora, assim, de vestidinho. É Dona Silvânia e Family, né? É, uma coisa assim. Mas a família... E Kurumi, né, que eu conheci. Ela. Ai, Kurumi, diva. A grande Hello Kitty motoqueira. Sim, fez o Zanon deitar na moto dela com o rabão pra cima. Olha. Ai, gente, Kurumi diva. E antes de tirar foto com Kurumi, você tinha que responder um questionário. Você compraria a moto da Kurumi? Qual você prefere comprar? Eu nem ando de moto, mas eu compraria com certeza se eu tivesse assim. Muito eu nem ando de moto. Ai, mas assim, na parte medieval, que a gente desceu uma hora lá, que a gente achou exorcista e Henrique ficou apavorado, tava tendo uma briga de... Como é que é? Como é que chama aqueles cavaleiros lá que luta? Ah, cavaleiro. É, os cavaleiros. Aí de justa. Isso, a justa. E aí, menino, eu tava vendo. E aí eles começaram a espadar, assim, que no final tava acabando o tempo, uma meteu o soco na cara do outro, eu achei maravilhoso. Eita, foi tudo. Pois é. Mas essa parte medieval sempre eu acho muito sem graça. Pra mim não tem nada a ver. Mas pra galera que gosta, vai garimpar a carta, sim. Essas coisas assim... Pô, deve ser maneiríssimo. Pra quem gosta, né? Aquela. Pra quem gosta, deve ser muito bom. Mas é isso, galera. E lá no estarei palco... lá no que vem. E é isso. Lá no palco, antes da sessão do filme do Esperma, teve uma galerinha fazendo a apresentação do Guerreiros do K-Pop. E Suzano, infelizmente, perdeu. Tava bem legal. É, e eu perdi tudo, porque eu tava na fila da dublagem. Pois é, foram lá o Saja Boys. Meu pequeno Guaraná foi legal. Então é isso. Mas é aquilo, né? Próxima vez que a gente entrar numa fila pequena, se ela começar a andar devagar, beijo, tchau. Não, 100%. Vale muito a pena chegar cedo, porque eles falaram que ia abrir 11 horas, sendo que já tinha gente pra caralho lá dentro, então a gente não conseguiu abrir 11 horas. Deve ter. Não, falou que abre meio-dia, a gente entrou meio-dia e já tinha gente. Meio-dia. Ah, então com certeza foi antes. Então vale a pena chegar cedo. Tá valendo a pena. É porque eu acho que às 11 tem daquele ingresso lá, não sei o quê, que abre às 11 para essas pessoas. Eu acho que tem isso, se eu não me engano. Mas, eu não pô, mas tinha muita gente. Ah, tinha uma área muito flop. Que era uma área que assim, as pessoas pagavam R$400 no ingresso, aí elas tinham um lugar para sentar, exclusivo. E tava vazio, não tinha uma viva alma lá dentro. Eu falei, perfeito. Um espaço gigantesco que eles botaram no fundo da parada, que ficava todo fechado. Era fechado, mas dava para você ver lá dentro. E só tinha umas mesinhas, assim. Ah, é um negócio VIP, um negócio assim, né? É, não sei o que é Hero. E que era ah, isso. É. Imagina, você pagar R$400 pra ficar sentado, né? Sentado, fica em casa, não paga nada. Tinha comida lá dentro, mas você tinha que pagar. Então, tipo, foda-se. Cara, foi muito foda essa parada. Eu acho que não vai ter mais, não. Sinceramente, foi bem feio, assim. Eu não sei nos outros dias, mas na quinta-feira não tinha quase ninguém. Acho que ano que vem vocês têm que ir na quarta. Na Spoiler Night, é isso. Ah, Deus é mais. O Logado vai patrocinar a gente? Uhum. Amiga, você já comprou ingresso, compra ingresso pra quinta, compra ingresso pra quarta. Não, mas não. É, amiga, consegue a credencial pra gente furar fila nos stands. É, amiga. A gente é influencer. Você já vai estar em São Paulo, você vai estar no centro do coisa. É isso, vamos lá. A gente é podcaster, pode, a gente pode ir. Eduardo vai agora, ele vai estar em São Paulo, não tem desculpa. Ah! É isso, eu tô esperando só agora coisas boas com essa. Muitas portas vão se abrir pra mim, que. Com a saída do através do Eduardo. Olha, vocês ai, são vagabundas demais. Mas assim, gente, quinta-feira é o único dia possível pra ir, porque depois, gente, sábado, aquilo deve ser um inferno de Dante. É. Será? Pô, amiga, a gente não tem mais vídeos. Idade, amiga. Ah, também não temos, né? Mas também muita gente lá não tinha, viu? Então, estamos ali no nosso nicho. Acho que é a gente que não tá tendo mais idade pra esse tipo de coisa. Amiga, mas muita gente, tem muita gente da nossa idade, muita pouca, muito, acho que é muito mais gente da nossa galera do que mais jovem, muito mais jovem que nós. Eu sou jovem, só não tenho vontade. É assim, eu quando ainda tinha idade, fui no sábado, eu lembro que a gente morreu e desistiu de domingo, a gente tinha comprado, inclusive, falou não, falta. Olha aí. Amiga, eu já cheguei olha aí. Quatro dias. Uhum. Eu já fui numa quinta, jurando que eu ia na sexta e larguei. Eu não fiz assim. Porque é isso também, você fez um rolê lá, você não precisa ir dois dias. É, não tem, a não ser que você queira fazer todas as ativações, aí você tem que ir todos os dias, realmente. Ah, e pra quem foi ver painel, parece que foi super tranquilo, ninguém dormiu em fila nenhuma, chegou ali, pegou a filinha, sentou, passou o dia inteiro. Porque ninguém queria eu ver que esse painel. Eu vi várias pessoas conseguindo ver painéis esse ano. Olha aí. Eu que lindo, era um inferno pra fazer. Quanto mais velho eu fico, mais inimiga da fila eu fico, gente. Então assim, tudo que tem fila, não conte comigo. Porque quando a gente aposentar, já tá por aí, a gente já tem que pegar uma fila, né? Então. Pois é, já estou na fila do INSS, já deu. A fila da Caixa Federal, né? Pois é, ah, eu, hein? Tô fora. Deixa eu ter idade pra furar a fila, aí eu vou pra fila. Eu amo. Tássia, deixa eu dar uma notícia aqui que não tá nas amenidades. Eu e Zanon somos muito fãs de uma autora brasileira chamada Rai Tavares, né? Que era roteirista de Volta aos 15, inclusive a Diva. Amo. O vai primeiro... ter alguma não... coisa dela na Netflix ano que vem, que anunciaram. O livro não é o primeiro dela, mas é um dos mais famosos dela. É dos signos, é o... né? Isso, os 12 signos de Valentina. Depois de muitas negociações, muita coisa que ela sempre dizia que estava tentando, foi anunciado que vai virar série da Netflix, vai ser com ela criando sala de roteiro e tal. Ela é a Bia Crespo, que também é maravilhosa. Fez Hans Garritz, fez um monte de coisa. E a gente está muito empolgado com essa série. Eu acho que vai ser um sucessão maravilhoso. É uma série um pouquinho mais adulta do que a Netflix tem feito essas brasileiras, né? Então a história é assim. A querida chama Isadora, eu acho, a protagonista, não é Valentina? É isso mesmo, Isadora. Ela faz um blog, não sei se eles vão adaptar, né? Em que ela vai sair com um cara de cada signo, num período, e ela vai analisar. E aí ela fala, né, da pegada, do beijo, do sexo, é uma loucura, não sei o quanto vai dar na série. E é muito engraçado, assim, muito divertido, então... Tô bem empolgado pra essa nova narrativa, BR. Um beijo, Rai Tavares, nossa amiga, né? Um beijo, Rai, queridíssimo. Muito feliz por você e por nós, que vamos ter uma série boa assim também. Amo! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E também nos vimos, né, em São Paulo, né? Bom. Sim, nos vimos também. É isso. Nossa, mas você falou com empolgação, amigo. Né, tipo, foi um lixo. Foi uma merda. E aí a gente ficou... Você não gostou, amigo? Amiga, eu levei 10 horas dentro de um ônibus pra chegar em São Paulo, né? Tadinho, sofreu. E na eu volta levei... era 10 horas dentro do aeroporto. E depois 10 horas dentro do aeroporto. São Paulo acabou com a minha vida na chegada e na saída, né? Trolou, te trolou de todas as formas possíveis. Exato, mas nossos encontros foram maravilhosos. Eu queria saber o seu review de Wicked, né? Musical. Menino, eu gostei, né? Eu gostei bastante. Fabi Bang, a maioral do universo inteiro, né? A maior de todas. E é o que eu falei pra vocês, vou falar aqui para os nossos ouvintes, né? Que ela se destaca tanto, que na minha opinião, a Mira Ruiz, ela meio que some, assim. Porque a Fabi Bang, ela é muito... Ela é muito engraçada, ela é muito carismática. Hoje eu passei, sei lá, uns 40 minutos vendo vários vídeos dessas livre adaptações que ela faz na peça. Assim. Uns caquinhos. É muito bom. Ela usou algum meme atual no dia? Vários. Vários. Ela só fez meme, amiga, a peça inteira. É, na parte até popular, a Karen Hills fez meme, amiga. Ah, é? Aham. Uhum. Quem fez foi o Mágico, né? Começou a falar sererê na hora que ela criou o ciclone. Exato. Viado, teve uma hora que a Fabi e a Mira, elas iam subir ali por baixo, e aí elas vieram trazendo segurança do teatro. Aí ela agradece a segurança. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Ela fala assim, Mágico, eu trouxe a minha amiga Elfaba e o Lucas. Obrigada, Lucas. Exato, a segurança. Ela troca a varinha dela pela batuta do cara da orquestra. Gente, eu acho que tá acabando, ela já tá com o fogo, assim, né? Vamos zoar. Sim. Ela tá tentando fazer lá o feitiço, né? Aí ela... Rosa, Rosinha, bebê, sem sensação. Exato. Aí ela, a varinha não funciona, ela pega a batuta do maestro, aí ela tenta fazer, depois ela fala, ah, quer saber, me devolve aqui, a minha é rosa. A tua também não tá funcionando, devolve a minha rosa. A minha rosa, cara. Ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. Muito engraçado. Ela é muito boa. Né? Mas assim, que você falou o da Mira, ela some, é porque o personagem da Elfaba é meio sem graça, né? Tipo assim, é um arco bom, vamos ver. O da Glinda é a parte engraçada, né? É. Sim, a Glinda é ótima. A Fabi Bang, briga gente. Das duas é boa também, né? Quando elas vão brigar. É engraçada, né? É engraçada. Eu tava vendo um TikTok da Fabi contando que em outubro teve uma sessão que ela não conseguiu terminar For Good, porque ela começou a ter uma crise de riso na briga delas, e no meio do For Good ela começou a rir, porque ela lembrou da briga e ela largou a Mira no pau cantando sozinha. For Good. E aí ela falou, pronto, a demissão vem. Mas aí ela falou, acho que aí não veio. E aí ela falou, hoje, que ela tava desfazendo a maquiagem. Ela falou, hoje foi uma guerra pra mim. Porque o tempo inteiro eu só focava assim, eu não posso lembrar e ter outra crise de riso. Porque duas sessões seguidas é uma sacanagem, né? E aí ela falou, quando eu voltei eu chamei a menina do camarim lá, a camareira, e falei, vou morar aqui comigo. Deus não deixou rir. E aí ela falou, a gente ajoelhou e fez uma oração. Porque eu tava com muito medo de acontecer de novo. Mas graças a Deus deu tudo certo, consegui terminar For Good. E é isso aí. Porque ela falou que teve uma hora que aquele cara, depois da luta delas, tem uma hora que o guarda pega ela assim, levanta. E aí o guarda pisou no vestido dela, caiu o guarda e ela caiu por cima do guarda. Garoto. E aí começou a rir tudo de novo. E aí isso foi até o forgo de a luta. Olha. Nessa hora do guarda também é boa, que ela fala, parem em nome do bem! Aí ela... ela fica rosnando. Ele inspira ela, ela fala, eu tava ganhando! Sim. Mas... sendo chato, rapidinho aqui, eu acho, eu ri muito de todas as piadas da Fabi, e assim, como eu já tinha visto o musical uma vez, como eu já tinha visto o filme, não me tirou, mas eu acho que pra quem for ver o Wicked pela primeira vez nessa montagem, e ela faz piada, inclusive nas partes dramáticas, eu acho que a pessoa talvez não entre na história como ela deveria. Amiga, mas eu acho que uma coisa que nós, como público brasileiro, gosta dessas coisas. E eu acho que fica melhor que o povo americano, que não tem graça, né? A gente ri de tudo, a gente faz piada de qualquer besteira. Então, acho Talvez. Assim, é muito legal, é muito divertido, mas eu fiquei pensando, pô, será que as pessoas vão entender a carga dramática? Ela faz uma piada do garçom também. Garçom traz uma pitura. Garçom, traz. Traz. E a mira voou na cara de vocês? Voou. Nossa, voou na nossa frente. A Amanda quase tacou uma taça na cara dela. Foi, verdade. Que, aliás, coisas que eu amo fazer no Teatro Renault. Entrar no teatro com bebida. É o único teatro que eu vou que me deixa beber lá dentro. Obrigada, Teatro Renault, por todos os mimos. Eu amo, amo. Muito bom. E comprei o livro, Zanon. Não te falei isso. Comprou, viado. Comprei. É caro? É belíssimo. R$250, né, viado? Caro, mas ele é muito bonito. Ele é muito bem feito. Então, cheio de propaganda. Não, porque, né, quem tem que pagar isso? Além deles ganharem com as pessoas da propaganda, vai ganhar com quem vendeu. Né? Não, acho que para os patrocinadores da peça, se eu fosse patrocinador, eu exigir. Tem que me botar nesse livro aí, eu que tô pagando essa merda. Cheia de putas. Ah, gente. É que você não tinha assistido ainda, né, Edu? Foi a primeira vez. Não, né? Foi a primeira vez que eu vi a peça. Ai, meu, hora que começa aquele. O começo da peça fica. Nossa, aquilo já me arrepia inteiro. Eu também. E eu dei sorte que eu peguei o elenco todo, né? Nossa, pegou todo mundo. Não, eu jurei que não ia ser. Porque domingo à tarde. Eu achei que uma das duas não ia estar. É, eu também. Não, quando a gente chegou, que a gente subiu ali a escadinha, que tava a ordem do dia, e tava todo mundo, falei, caraca, venci muito. Venci. E fieiro, hein, Edu Sasser? Gente do céu. Ele é muito bonito. Que fieiro. E ele tem uma voz linda. Pra mim, ele é isso. Um corpo e uma voz. Mas é porque eu tenho o Jonathan Bailey como referência, né? É. Eu tenho. Eu tinha Jonathan Faro, né? Porque foi e eu falei com a Amanda que eu fiquei meio broxado, porque no filme, a música que eu mais gosto, assim, tirando For Good e Define Gravity, é Dancing Through Life. Ah! E assim, o número na peça. É qualquer coisa. É, né? Meio sem graça, assim, né? É completamente. É a minha música, desde que eu vi a peça, só a peça, sem o filme. Eu falava, essa música é a pior música do primeiro ato. Nunca, sabe? Jamais. Eu achava chatíssima. E aí o filme, ele elevou a música, assim, num nível que eu falei, nossa, eu gosto. E no filme eu adoro Dancing Through Life, no filme. Eu gosto, é só dançar. É que o que o filme fez por Dancing Through Life é muito difícil do teatro fazer, né? Exato, é que você tem as estantes rolando, pois, né? Pois é. Até a própria cena do baile, também, no filme você tem uma carga dramática muito maior ali, porque você tem um tempo e um corte na cara das atrizes, mostrando como que essa lágrima escorrida, né? Exatamente. Aí no teatro é tudo foda-se a cara das atrizes, né? Porque ninguém tá vendo. Então... É, não. E a dança também do Os Dust, das meninas também, eu não fiquei impactado, como no filme. Eu lembro que teve uma vez que a Erika falou pra mim, quando a gente viu o filme, ela falou, na peça, eu não tinha noção do quão triste a Glinda tava na abertura, né, no número de abertura. Só porque, pô, mas eu falei pra ela, eu só sei dessa tristeza porque eu já vi a peça na primeira fileira. Então, eu tava de cara pra ela. E você, pelo menos a Fabi Bang, ela traz essa carga. Você olha a cara dela, você vê que ela não tá super feliz. Agora, quem viu lá do balcão, igual a gente viu, realmente, não tem a menor. Não vê cara de ninguém, né? É, não vê. É. Exato. A única hora que a gente vê a cara da Mira Ruiz é quando ela voa na sua cara. Sim, exatamente. E é muito foda os voos, assim, realmente. Parada, palmas para a produção de Wicked Brasil. Agora, os meninos falaram que o segundo ato passava voando. O segundo ato passa muito rápido. O primeiro já foi rápido, porque eu não sei se estava com o filme na cabeça, né? Eu falei, gente... Sim, eu acho que passa muito rápido o segundo ato. Segundo ato, a gente sentou, cantou duas músicas e ela já estava cantando For Good já. Mas você vê, diferente do filme, né? Teve soluções do segundo ato, que mesmo sendo um diálogo expositivo ali, eu preferi do que do filme. Então, por exemplo, a parte da Nessa, já começa com o Bok preso com ela, e ele já vai falando, ó, você tá bancando boazinha, não sei o quê, mas eu sou seu escravo aqui, blá, blá, blá. Então, assim, já dá um pouco aquela noção dela ser a bruxa, que no filme é tipo, ela decidiu ser a bruxa. É, é isso mesmo. Sim. Salve o meu amado. A cena do... Ai, gente, menina Luísa de Nessa não é maravilhosa? Amigo. Ih, tu tentou engajar esse tentou negócio aí. Tentou emplacar essa menina. Ai, assim, gente, eu não acho ela ruim, mas acho a personagem tão escrota que eu não consegui... É um cu. Mas o soco na Marisa Bode, né? Também não precisa de muito, né? É, pois é. Eu gosto dela. Acho que ela canta pra caceta. Mas a personagem em si, eu acho... É porque a virada dela é muito brusca também. Então acho que não é nem culpa da Luísa, coitada. É a direção. Ela vira canastra de um ato pro outro, assim, num nível que eu não consegui, sei lá, não consegui entender. E eu acho que no filme, obviamente, dadas as proporções de tempo, a Nessa tem mais tempo de tela, né? Sim. Na peça, ela tem pouquíssimo tempo, pouquíssimas falas, então acho que não tem. Falta umas 5 ou 6 aparições durante a peça toda. É, pois você não consegue criar uma conexão assim, mas eu acho muito bom quando a Elphaba faz o feitiço no sapato e ela levantando e tal. Acho bem bom isso daí. Que ela levanta toda tortinha assim, né? É, fica caindo. Eu acho bem legal, assim. Eu acho que também é a primeira vez na peça que caiu pra mim a ficha. Primeiro momento, né? Que caiu a ficha da ligação com o Mágico de Oz, porque ela levanta e a calça dela é a calça. Que no Mágico de Oz ela tá morta embaixo da casa, né? É, só aparece a calça e os sapatos. A meia listrada, então, né? É, e tipo, caraca, é agora vai começar, vai tudo fazer sentido, e faz. É. E eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu tinha 0 spoiler. Então, cara, explodiu minha cabeça aquilo tudo, aquela ligação toda. E até o negócio da morte dela, que a gente falou tanto no filme, ainda é meio brusco, o negócio da Elphaba chegar no dia seguinte. Mas a Elphaba não sai dizendo, vou salvar minha irmã, não sei o quê. Ela, tipo, ela faz as coisas, né, que tem que fazer lá com o fieiro. Oh. E aí ela fala assim... Na Elphaba de moletom, como no... Faltou, né? Seduzindo com o casacão de lã, né? Casacão de lã, ombrinho, mostrando ombrinho. E aí na peça ela fala assim, putz, eu acho que aconteceu algo com a minha irmã. Ela não fala assim, tipo, tive um pressentimento agora de uma casa caindo, sabe? Tipo, que o filme faz e é meio... Bosta. É que no filme, desde o primeiro, ele mostra que a Elphaba tem visão, né? Uma visão pura, isso aqui. Na peça não existe isso, né? Agora não tem a diretora rei do show na peça, né? A Madame Morrible, que é a diretora, né? É, tem essa diferença mesmo. Meu amigo, pra mim, a Madame Morrible é diretora no filme também, que vocês que inventaram. Não, no filme também é diretora. Não, é que a... No filme, não. No filme é que aparece a Keala 2 segundos, né? Fingindo. No filme, a Keala Sandor é a diretora do X. Sim, mas ela aparece uma vez, beijo. Não, ela não é diretora não, aquela mulher não. Ela aparece na abertura do ano passado. É, tanto diretora. Que ela fala, ela vira pra Nessa e fala, eu vou botar você nos meus aposentos. Exato. E ela sai andando com a Madame Morgan é só a professora. Exato. Mas no filme esse papel não existe. Acho que vocês inventaram esse plot aí. Visão da Karen Hill. Na Michelle Owen. Olha, depois de ver Karen cantando, fazendo o que ela fez, aquela voz potente, lembrar de Michelle Yeoh falando Wicked Witch! Puta que pariu. Que ótimo. Agora eu falei com os meninos também que, tipo, todas as músicas que eu já não gosto no filme, eu também continuei não gostando na peça. Tipo, The Wizard and I. The Wizard and I é maravilhosa. Continuei não gostando. Isso aí é teu desvio de caráter, não gostar de Wizard and I. No Good Deed é um grande mousse na peça também. Você acha? Eu acho no Good Deed, ok. Eu gosto. Eu gosto porque ela voa nesse, né? Nas duas peças. Eu não gosto de Sentimental Man, nem na peça. Nossa, todas as músicas do Mágico, não gosto. Tudo chata. A música do Bode, horrorosa. E a Wonderful, que tá tão legal no filme, aqui também não fica também boa também não, na peça. É que o filme é legal pelo momento da Elphaba e Glinda naquele meio vendo as coisas, né? Porque a música em si é um saco. Wonderful. E cara, uma coisa eu acho que eu já tinha notado isso na primeira montagem, eu não sei se as músicas continuam com a mesma versão, né, a mesma letra, mas eu acho que tem escolhas tão inteligentes pra o que eles fizeram nas músicas no Brasil, Tipo, For Good, mesmo eles conseguem manter a mesma essência com palavras muito diferentes, né? Então, tipo, Because I Knew You vira Por Sua Causa, Tudo Mudou em Mim. Eu acho muito inteligente mesmo como eles não fizeram literal, mas fizeram de uma forma, né, que mantenha a métrica e tudo funcionando. Eu achei muito bom. Sim. E no final tiveram, acho que 6 vagabundos que assistiram a peça 30 vezes e ganharam a vassoura da Elphaba. 8 vezes. Não tava no Elphaba lá? 30 vezes. Tava no Elphaba. Ah, é verdade. Eram 8 vagabundos que viram 30 vezes. É. 30 vezes. Tinha o Elphaba, né? O Elphaba tava lá? Tava lá. Gente, ele tava na minha quando eu fui uma vez. Aí eu mandei pra Rafa hoje, que ela me mandou uma coisa, uma tirinha dele. Aí eu falei, nossa, cara chato. Falei, mas quem que é? Eu falei, você não lembra? Ele tava na nossa sessão. Ele tava lá no balcão também. E ele faz uns vídeos que ele tem certeza que ele é o best da Mira Ruiz, né? Meu Deus. Tem um vídeo que a Mira tá saindo do teatro e aí tá esperando o Uber pra chegar. E aí ele pega na mão dela e leva ela até o Uber. Ele fala, o dia que eu ajudei a Mira a pegar o Uber. Tipo, ai, que ótimo. Mano, eu vou mandar depois o TikTok pra vocês verem. Eu e a Amanda tava esperando o Uber, e aí ficou ele, a Glinda do cabelo de palha e o Fierro adolescente tirando foto com as pessoas. As pessoas, ai, posso tirar foto com você? Gente, quem... Ai, jovem, sério, que eu vou ver uma peça incrível e tal, não sei o quê, que os atores depois eles vão sair por aquela porta e eu posso ficar ali esperando pra tentar tirar uma foto. Aí eu vou tirar com um Elphaba, sério. Ai, gente, pô, pelo menos vocês estão com muito tempo, eu, hein? Com o Elphaba, né, menino? Oh. E também na peça é o único momento em que a Lei Rouanet é aplaudida, né, menino? Ai, é, todas as peças da Lei Rouanet são. Lei Rouanet é aplaudidíssima. Uhum. Eu amo. Ah, gente, por... dentro da roupa de Fiero é um arco-íris, né? Bem LGBT, né? Gente, que loucura. Elas ergueram a bandeira do arco-íris no final? Não. Não. Nossa, na minha sessão elas levantaram. Ah, porque você é viado? Exato. Puxa, A gente não. Uhum. A gente é do HT. Respeita a gente. Então, tá bom, né? Mas, amigas, né? Já que a gente falou de amizade, corrida das blogueiras, primeira parte da semifinal. Ih, tem que falar até da semana passada. Paredão, é. É, o paredão. Paredão, da paredão. Eu vi só o gente, pareceu uns homens pelados aqui agora pra mim. É, e não é qualquer homem, né? Não. Eu vi o resumo de. Gente, eu não tô conseguindo falar com essa tromba na minha cara. Tá engasgada, né? É gigante, né? Meu Deus do céu, que dor no meu útero agora. É, eu vi igual o Henrique, né? Eu vi 15 minutos aí de resumo. Uhum. Mas continuo engajada, tá? Foi só falta de tempo mesmo por causa desse rolê todo de São Paulo. Mas você viu o resumo da semifinal ou do paredão? Do paredão. Da semifinal não vi, não. Mas pode falar, não tem problema não. Estou aberta a spoilers. Ah, mas o spoiler que tem, você já sabe que é a eliminação do paredão. Ah, sim. É. Porque no paredão a gente teve aí maquiagens de Paloma Tamires, né? Essa grande maquiadora. Grande maquiadora, que maquiadora de noiva, né? De noiva, né, gente? Que até ontem ela maquiava mal, mas eu não sei. É, porque ela foi mal em todas as provas de maquiagem das temporadas dela, mas de repente, maquiadora. Maior maquiadora do Brasil, né? É, assim, pra ser justo com ela, foi mal nas de maquiagem artística, né? Essas maquiagens são dia a dia. Day to day. E aí a gente tinha aí duplas, né? Escolhidas por Madrinha e Kit. Que foi burra, né, Madrinha? Vamos combinar. Madrinha burrona. Porque Kit tinha vantagem de escolher se ela queria narrar ou maquiar. Né? Ela falou, sou professora, vou narrar. Não, primeiro, deixa eu fazer uma crítica à diva e depressão, né? Como sempre a gente faz. Porque toda semana, né, a gente faz. Não faz sentido. Eu falo assim, ó, a Madrinha, como ganhou na semana passada, ela tem uma vantagem. Porém, a Kit vai ganhar vai anular a vantagem da Madrinha. Eu falei, caralho, mas que vantagem é essa? Eles só não souberam se expressar, porque o que eles queriam dizer é a Madrinha não vai precisar participar do mini-challenge, porque ela já tem. E aí eles falaram essa palhaçada de anular a vantagem, amiga, que não anulava porra nenhuma. Amiga, mas mini-challenge é todo mundo, não é? Deveria ser todo mundo. E ela fez o mini-challenge mesmo assim, né? E foi melhor que todo mundo que fez, né? Acho que não, hein? Mas de fato, a da Kit não anulava dela. Ela quis fazer com a Kit e foi obrigada a maquiar, mas ela podia ter feito qualquer pessoa, né? Uhum. Que a Madrinha escolheu as duplas, né? Porque assim, Kit falou, ó, Kit podia escolher se ela podia maquiar ou falar, né? Porque no meio do paredão. E aí Kit falou, vou falar, porque eu sou professora de dança e tal. E né? feia. E feia, né? Aí tá. Aí Madrinha falou assim, vou casar horrores, né? Vou pôr Maddie e Milena juntos, porque estão se odiando, né? E vou pôr Barcelos e Jordan. E falou, eu fico com o Kit. Eu falei, ué, mas gente, que batalha, você não sabe se maquiar, você vai maquiar? É, foi burra demais. Mas nossa, mana, você é muito burra. Ela podia ter ido com o Jordan, que Jordan se maquia bem, e ela falasse, entendeu? Ela foi muito... Uhum. Ela podia ter botado médico com Kit. Que... Médico Barcelos. É. Mas aí eu amei que a gente teve. O que foi? Elas iam lacrar Magic Kit de novo. E... Uhum. É, mas não sabe se maquiar, né? Vocês falam Magic Kit, eu penso em kit médico. Toda vez. Do nada. Aí o que eu amei que a gente teve, segundo os jurados, e realmente, né? É muito bem acabada a maquiagem de Jordan, arrasou, porém não tinha cor, né? Que era necessário. Tava de cor de burro quando foge. Não, que foi um verde neon, a gata botou um verde escuro. Não, aí tem uma hora que a Barcelos até fala, ah, tem um negócio do amarelo. Você pôs amarelo? Ele, não. E aí ele não pôs e ficou por isso mesmo, sendo que ela estava vendo a maquiagem. Não, não é essa coisa amarela. Ela fala assim, você tem que pôr o amarelo. Ele diz, não. Aí ela, mas se não pôr, não vai ficar. E tem, é no lounge que alguém falou, ah, porque eu esqueci que a pele dele era negra. Teve alguém que falou eu isso. Eu acho que eles não falam que eu esqueci, mas eles falam que, tipo, talvez seria... Eles falam assim, se ele tivesse usado tal coisa, talvez com a pele dele negra, teria dado efeito. Pode ser. Mas a Jota fala isso, tá? Não vou, ela fala, não vou pôr o amarelo porque não pega na minha pele. Só que assim, eu tinha que ter tentado fazer o verde ficar mais claro de alguma forma. Uhum. É, ficar o verde parecendo com o neon, né? Exato. E o querido não pôs o neon, ficou pior. Eles falaram muito da maquiagem da Milena, coisas que eu não concordo. Não sou o grande maquiador do Brasil, mas eles ficaram escorraçando a menina, sendo que ela ficou muito parecida, achei. É igual a Mad falou, eles começaram a falar pra falar mal de alguma coisa, porque não tava feio. É, eu acho que era só pra ter algum suspense, pra gente achar que ela podia não ganhar. Ah, não fazia sentido. E a madrinha, gente, pelo amor de Deus. O negócio de não selar acabou com a pobre. Gente, o que é selar? Vocês que são do... Amigo, a gente teve esse debate ao vivo. Sim. E aí, você vai passar foto? É. Evelyn, porque ninguém aqui, né, está acostumado a selar, cara. Ninguém se maquia aqui, né? Exato. E aí, a Evelyn estava explicando que, tipo, tem maquiagem que ela é úmida, né, muito úmida. Então, você passa essa camada de pó e depois você tira o excesso. E isso é selar, para poder não ficar derretendo a sua cara. Então, eu não entendi muito bem por que que precisava, qual era a necessidade de selar. Será talvez o Clau, tá, né? Muito, talvez tá muito brilhoso, talvez, não sei. Enfim. Não, porque tem esse Clau aí que eles usam, que é uma maquiagem que você passa e aí ela abre. E aí, que é o Clau, né? Que você passa o pó pra selar pra ele não abrir. E, gente, é muito termo, né? Não consigo entender. Isso tudo sai da cabeça de Paloma Tamires. É um Brow Lamination. E tem o Brow Lamination. Porque se eu tenho tempo e paciência pra ficar, ai, é essa cara aqui mesmo que tem. Se a Kit sai com aquela cara dela todo dia de casa, eu não vou sair com ela. Exatamente. Maquiada, né? Maquiada. Ai, agora, esse paredão me fez realmente dar um crédito pra esse elenco no seguinte: a gente esculachou muito o elenco, né? Às vezes, merecidamente, esse ano. Mas, de fato, eles, apesar de eles terem entregado menos, né? Carisma, nerve, talent e tal, eu acho que eles pagaram menos mico em algumas provas na questão de, tipo, no paredão todo mundo explicou mais ou menos bem, né? Ninguém fez uma grande troca de ideias. Na publi, ninguém gaguejou, que nem o Jordan veio falando. Então, assim, realmente, né? Chamou de lixo a comida? Chamou, mas não gaguejou. Uhum. Então, aplaudo esse elenco aí. Porra. Eu acho assim, no final... No andar da carruagem, eu acho que... Estão entregando aquilo que... muito mais, entregando muito mais que a quinta temporada entregou. Pra mim. Polêmica. Eu vi a quinta. Mas é isso, né? Achei polêmica. E aí tivemos a semifinal, né? Que agora a Wanda viu. É, e Jordan eliminada, né? Então... Não vai ter Jordan. Poxa. E eles puxaram o saco de Jordan. Ah... Por quê, né? Não, a prova do flop foi de edição de vídeo, né? foi pra editar o vídeo de depressão. Jordan botou umas janelinhas no... Porra! Um negócio do pente que ele jogou, igual eu faço nos vídeos. E Madrinha jogou uma imagem do nada no meio da fala também do negócio. Eu falei, gente, acho que Madrinha pode rodar, mas não rodou. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, pós a eliminação de Jordan, a gente teve a maratona, né? Que... Você não viu a maratona, né, Mandy? Não vi. Que a maratona, o que acontece? Eles fazem várias provas no mesmo dia. Então foi... A primeira foi da peruca, né? Fazer cabelo maluco. Então eles pegaram a bonequicha lá e tiveram que maquiar. Eu tenho que dizer que apesar de eu achar que a Kitty merecia, eu fiquei muito irritado ela ficar copiando a Madrinha no vídeo dela. Falei, nah, vou pegar o cabelo, falando não sei o que. Mas todas elas imitaram um pouco a Madrinha, né? É, mas sem a personalidade, né? Porque o jeito que Madrinha fala cabeluxo é muito diferente da Kitty sem alma falando. Mas o vídeo dela foi realmente muito bom. Ficou bem legal. O negócio, gente, era um tutorial do que você fazia no cabelo. Então, você ia ter fazendo, ó, botei peninhas, fiz isso, fiz aquilo. E falando. A querida Mad, sempre muito ligada, ela fez um vídeo cheio de corte que, de repente, o cabelo já apareceu todo mudado e ela não dizia o que fez, sabe? Ela falou, ai, botei um negócio aqui. Um tutorial sem tutorial. Exato. Então, a Kitty ganhou essa prova, achei merecida, apesar de que eu acho que a Madrinha foi bastante bem também. Depois eles tinham que personalizar uma genducha, né, fazendo DIY. E a Kitty já passa pra próxima etapa. Já passa isso, pra... a Kitty já tá na semifinal fase 2. Aí as que sobraram vão lutar, né, cada um em uma etapa. Então eles vão pra essa da genducha, Mad ganha, ela faz uma agenda belíssima. A mais bonita mesmo. Porque Barcelos começa a colocar corrente, não sei o que. Fala, filha, você vai aonde com isso aí? Mas achei legal a da Barça. Era, depois da Mad era mais legal, mas... Uhum. É porque a da Madrinha, ela colou uns adesivos e falou, é isso. Ah, preguiça. Exato. Não, a Madrinha toda essa etapa foi meio qualquer coisa, né? Sim. Uhum. Aí depois que Mad passou, era o... Aí qual foi a maquiagem. Pessoa? Maquiagem de noiva. Ah, é verdade. Maquiagem de noiva, que a Milena fez uns negócios na pálpebra, assim, rockzão. Aí eles ficaram assim, ué, mas que noiva é essa, né? E a Madrinha parece passou. Que tava com a mesma cara do começo. Pois é. E Barcelos... A da Barcelos foi realmente bem bonita. Achei bem. Tava mais bonita, assim. Tava assim. E, gente, Barcelos, ela é uma pessoa, né, sem graça a vida inteira. Mas a bicha é bonita demais, meu Deus. Ela tava com visual rockzão também. Então foi que menina bonita. Parabéns. Não, eu gosto dela, eu gosto do jeito que ela fala. Só que ela é chata pra caralho. Não pois não é. Mas quem é mal dela é a personalidade. Não, e ela tem aquela voz mansa e ela fica, tô aqui, caralho, tipo, querendo mostrar que ela é muito rock and roll. Você fica assim, ah, tá bom, querido. Então tá, né, Anjo? E aí a gente chega no auge do auge, depois que Barça passa, que é você tem que fazer um stories e uma foto de 50 anos de carreira. Uhum. E aí, assim, beleza, que 50 anos de carreira não é 50 anos de idade. Mas a Milena, ela resolveu imitar a vozinha dela, assim. Ai, meu Deus. Sem dente. Ficou tão vergonhoso. Imagino. E mas a minha... A cara que a Paloma Tamires faz vendo esse vídeo é, assim, inesquecível. Meu Deus. Mas e a Madrinha fez a Madrinha, né? O problema que parece, que eu não vi depois, mas eu vi o povo comentando que Madrinha comemorou 50 anos de idade. E Milena comemorou 50 anos de carreira. Então, teve esse comentário, mas o que eu vi nos comentários que eu aceitaria é... A Madrinha, ela tá lá, ela fala, ah, parabéns pra mim. Ela assim, pega o bolucho, come e tal. E ela fala, 50 anos da Madrinha. Então, assim, a personagem Madrinha é a carreira dela. Ela, né, eles poderiam pensar nisso. Mas é aquele negócio, né, gente? De qualquer forma... A avó de vocês fala daquele jeito? Não. Não. Quantos anos ela tem? A minha avó pois tem é. 82 anos e não fala desse jeito. Entendeu? E assim, eles falam, a Milena super se arriscou, foi pro humor e tal. Tá, falei, arriscou. É gata, é sem graça. É um humor sem graça, né? Porque eles falam, humor girls, né? Humor girls. Cara, se a Madrinha sair aí, eu vou ficar muito puto. Porque assim, a Milena foi horrível. Madrinha saia, não duvido. Precisamos de Madrinha na final. Mas no próximo episódio, não vai ser no começo e é do final, né? Que já vai ter mas vamos lá. Madrinha e quem na final? Kitty, mano. Então. Assim, gente, eu gosto muito da Madrinha. Mas se a Madrinha for pra final, ela não merece ganhar, gente. Ela não fez merece, nada sim. De bom. Ela ganhou uma prova. E o resto mas ela tem carisma, ela tem um pomo. Mas amiga, eu acho assim, qual que é o sentido da competição? Igual a primeira temporada. Vitória Régia ganha três provas, Renata Santi ganhou porra nenhuma e ganhou. Aí você chega agora, Mad ganha 4, Kit ganha 2, Madinha ganha 1, o resto é horrível. Mas foi igual a Eli na terceira, não tinha ganhado porra nenhuma, de repente a Nelice vencedora. Ai, gente, não sei lá. Se Madrinha for pro final, ela ganha. Eu acho, e acho. Mas não eu votaria não. Ela de 8, né? A competição não é assim. Então, tu pode ganhar, sei lá, 7 vezes e perder a final, se for pior na final. Uhum. Mas aí, pra mim, perde o sentido das pessoas ganhar o episódio, se dedicar aí bem, sendo que no final só ganha o carisma, né? Mas, até porque, na final, é voto do público, né? Então, por isso que eu acho que a Madrinha tem muita chance na final, se ela for. Eu acho, se ela for, ela ganha. É porque, assim, você ir bem e tal, você, de certa forma, está se mostrando pro público indo bem, mas você pode... mostrar isso é uma chatona, tipo a Kit. Tipo a Mad também. Todos eles, na verdade, só a Madrinha. Eu acho que a Mad, com qualquer final, sem a Madrinha, ganha. Mas com a Madrinha, ela vai ter um trabalho aí. Eu que sempre falo, a Mad, pra mim, ela é a melhor da temporada. Só que ela é uma pessoa insuportável. Sim. E aí, isso aí, pesa... Se ela fosse legal, ia ser uma winner muito foda. Nossa, ia ser muito fácil pra ela, se ela fosse legal. Muito fácil. Porque ela é boa, pô. Aqui. E no próximo episódio tem a volta das winners, né? Sim, ah, é maravilhosa a prova. Porque geralmente a prova final é maquia e fala. E aí elas falam pro jurado. Só que dessa vez eles pegaram aquele tipo, um cristão e 20 ateus. E aí agora vai ser uma competidora e 6 winners. E aí vai ser uma roda entre eles ali. E, ela vai... e aí vai ter vários winners super impactantes e Elaine. Que não aprendeu a falar ainda. É Victor agora. Ah, gente, não aguento o jeito que Victor fala, não. Que parece que não concatena as palavras, sabe? Assim? E Paloma, grande líder dos winners, né? Sim. Mas eu simpatizei mais com Paloma nesse episódio. Eu achei que ela falou umas coisas com bastante sentido. É porque ela maquiou noiva nela, sabe bem. Eu acho que ela, assim... Eu, assim, por mais que eu critiquei a Paloma a temporada inteira... Eu acho que ela dali é um dos únicos que leva a sério junto com a Lorelai, porque a blogueirinha falando, gente. A blogueirinha está muda nessa temporada. Gente, já deu. Sair na próxima. Ah, mas quando a blogueirinha quer falar também, o depressão dá na cara dela? Toda vez. Mas também sobra a boca pra falar merda, né? Então. Ah, e eu tô muito ansioso pela volta de Renata Santi, né? Que é a melhor jurada desse programa. É, sim. Renata ela é boa, assim, eu gosto. Ah, vai ter o Wilson. Gosto muito do Wilson. O Wilson vai? temporada mais esquecível do blogueiro. Sabia que eu prefiro a 5 do que a 3. Eu acho que a 3, pra mim, é o que eu acho mais chata. A 3 é da Lidiane. É, da Lidiane. Eu acho a mais chatona. Fábio e Didiane. Didiane, não, Lidiane. Aqui ainda tivemos Wilson, Barbit, né? Barbit que vira e mexe. Eu nem sigo mais essa puta no Twitter. E aí fica aparecendo os pornô que ela faz pra mim o tempo inteiro. E ela foi exposta como porca, né? Porca, porca de não tomar banho, de não arrumar a casa, de ter bicho na casa dela. Que horror. Uhum. Ela ficou braba, quis processar as pessoas. Ué, mas eu já tô triste que não teremos corrida, né? Natal e Ano Novo adentro. Ah, vai ter esquerda de Natal. Ah, mas aí já não vai ter eliminação nem nada. É, semana que vem acaba. Não teve nem lounge hoje, né? Pois é. Mas eu, pra mim... Eu só vi um lounge na terça-feira. E foi como se ele tivesse entrado na segunda. Ele tava há poucas horas no ar. Mas o lounge é quinta. Eu sei, mas o vídeo tava postado como se tivesse sido postado na segunda. Ah, é? Porque eu vi o lounge lá em São Paulo na quinta mesmo. Só se deu algum problema no vídeo, eles quiseram tirar o vídeo. Eles podem ter repostado, né? Mas vocês me pediram pra falar de Percy Jackson, né? Ah, coisa não. Vocês pediram. Não, tinha assistido ainda. De manhã, foi ontem que você falou. Foi ontem, né? Foi ontem, eu falei, você vai ver Percy. Você vai ver Percy, que a gente pode pedir pra Edu falar, né? Tá bom, né? Vejam. Ai, gente, é porque eu fui iludido pelos influenciadores que não foram no evento. Né? Que tão fazendo um vídeo assim, muito triste, né? Mentira, não foi bichinha. É, muita gente falou assim, pô, a segunda temporada corrigiu vários erros da primeira e tal, tá com cenas de ação super empolgantes e não sei o quê. Falei, pô, vamos lá, né? Porque pior que a primeira, difícil. E conseguiram, meus amigos. É muito mais chato que a primeira. Eu vi o primeiro episódio e falei, não aguento mais isso. Chega. Procedural de, ai, tem monstrinho atrás da gente. É. Nossa, amigo, um carisma negativo. Eu não acho muito mais chato que a primeira. Mas tipo, eu acho que continua aquele mesmo problema da série não ter um pingo de carisma. Porque eu acho que você chegou a ler Percy Jackson? Então, eu li há muito tempo, né? Na época que todo mundo queria um novo Harry Potter, eu li o primeiro Percy Jackson. Eu acho um livro bem ok. E eu acho que a série tira toda a vontade de viver dele. Porque é o que eu acho. O livro é um livro divertido de ler. E aí, é um livro infantil, mas assim... Tem muita coisa. O Percy é um personagem muito legal, ele é engraçado, ele tem umas tiradas ótimas durante coisas. Só que o ator também do Percy Jackson, dessa série, gente, ele é muito ruim. Ele não tem um pingo de expressão, ele não faz uma piada, e você fica um ator mesmo bege a vida inteira. Não, e eu acho essa... A parte infantil da série que ele se entampou é tipo piada... Ah, a motorista precisa do olho dela pra eu dirigir, não sei o quê. Aí enfia um olho point, na cara, assim. Eu fiquei, gente, sério que vocês acham que alguma criança tá achando isso muito engraçado? Ai, e aí nessa nova temporada, Percy tem um novo irmão, né? Que é o grande Ciclope. Então, porque no livro ele vai atrás e acha o irmão, não é? Ah, eu não lembro, que eu não li o segundo. Eu acho que é. Ele tem um plot que ele vai em algum lugar e aí ele acha esse Ciclope e aí depois descobre que é irmão dele. Não que a mãe dele pega ele, eu não lembro como é que é também, mas eu não lembro, não era assim que começava o filme e já tinha esse Ciclope vendo na casa dele. É, mas é um personagem horroroso também, né? Um efeito ruim também que... É porque é um adulto, sabe? Tipo um gigantão assim, que ele fala, ah, você tá na sua escola, parece assim, mas esse é um homem adulto. E o olho dele é igual do meme da Galisteu, com um olho só. Adoro! Igualzinho. E aí tem o grande sofrimento dessa temporada, que envenenaram a árvore, né? É, a árvore que protege o acampamento. Salgueiro lutador. Uhum. Porque a árvore é nada mais é que Thalia, filha de Zeus, que foi proteger os amigos e virou uma árvore. É, assim, ela morreu e... Não sei se ela morre, mas eu sei que Zeus vê o sacrifício dela e transforma ela. Tem a história que ela tava pra morrer, aí Zeus transforma ela na árvore pra preservar, né? É tipo a Elphaba fez o Homem de Lata. Isso. Ele e aí eles estão lá, envenenaram Thalia, Thalia morreu, não sei o que, a gente sabe que Thalia vai aparecer, né? Belíssima, plena. Uhum. E aí tem uma história que começa Grover sendo capturado por uma galerinha e sendo levado pro mar Cerúleo lá, né? Mais de monstros, né? Isso. E aí Percy fica tendo sonhos com Grover, ele tem essa ligação psíquica agora. Aí o povo fica dando umas coordenadas, uns números lá, tem que ir atrás de Grover. Eu falei, ai, sério? E aí tem um homem, um chatão, que aparece agora no acampamento, que fica também... Nossa, eu nem lembrava desse homem. Ele é novo, eu acho. Não lembrava no livro que existia ele, que também faz sentido, hein? É, tem muito tempo. E aí, gente, um episódio apático, assim, sabe? Sem vontade de viver. Tinha um segundo, eu falei, ah, não vou ver o segundo não. Por mim, parei, larguei essa série aqui, sinto muito fãs. Não, eu assisti o segundo, mas também fica na mesma coisa. Aí ele fica lá o tempo inteiro que ele quer sair na missão, porque eles têm que ter a missão pra poder sair, pra poder ir atrás do... Que aí eles vão na mantinha dourada lá, pra poder curar a árvore. E aí é velocímetro, sei lá, um negócio enorme. Que aí fica o tempo inteiro isso, ele lá, Anabeth e tal. Anabeth gosta da menina Anabeth, acho uma querida. Gosto também. E aí aparece Grover de noiva, porque o cara quer casar com Grover, acho que é o que vai ficar na mulher. É, aparece Grover de noiva. Mas ele não enxerga direito, um negócio assim, tem um rolê desse. E aí fica só isso, e aí no final eles vão lá e fogem, conseguem, e aí vão lá atrás pra fazer a missão, né? É, Percy, Anabeth e Tyson. E é isso. E é tudo tão escuro, porque assim, devia ser mais claro também, né? Devia ser mais colorido também, né? Tudo devia ser colorido. Ser colorido, porque é uma coisa infantil, né? Wicked é mais colorido, é menos infantil que Percy Jackson é mais colorido. Olha aí. Olha. E aquela mãe do Percy também sem graça. Chatona. Porra. E assim, uma série que faz cena dramática e não emociona, faz cena de ação que não empolga, sabe? É tudo muito bobo. Não, a primeira temporada já era meio assim, né? Foi então, tudo mas, assim, né? Mas essa chega agora dizendo que melhorou e piorou. O primeiro filme tem mais carisma que essas duas temporadas. Amigo, eu acho os filmes, assim, eu sei que muita gente critica muitas escolhas do filme, né? Mas eu acho que os filmes passam bem mais a essência do que eu lembro do livro do que essa série. Eu também acho. O segundo eu nem tinha que assistir, eu acho. Mas o primeiro tem três, eu lembro. Não tem? Tem três? Acho que tem dois. Tem dois só. Tá dois, são dois. Ladrão de Raios e Magmo. Achava que tinha um terceiro. Tem não. Ia ter, mas nunca veio ao ar. Foi igual o último filme de Divergente. Divergente. Mas é isso, eles vão lá atrás desse coisa aí pra no final Thalia voltar, né? Spoiler, desculpa aí, galera. Ela volta no fim desse? Volta. Agora, nossa, aquele vilão também. Chatão. O Luke, né? Aí fica um povo agora, ai, vou seguir Luke, vou trazer os deuses de volta. Não, e tem o um problema, né? Que as crianças estavam criança no primeiro e agora já estão adultos, tirando carteira de trabalho, né? Pois é. Igual Avatar, né? Que saiu o trailer na Netflix. Avatar, o menino. Ih, o menino tá gigante! O menino tá gigante, ele isso era um que bicho. Falaram que Avatar filmou tudo junto, né? É, tudo junto não sei onde, né? Foi o pai do menino que veio fazer ele depois. Eu amo. Mas é isso, esse, gente, é o problema de gravar com criança, né? É. Perde muito tempo. Queria que fosse muito boa, mas... Porque gosto muito de Rick Riordan. Ele é um querido. Não, e eu lembro da gente gostar super do Walker Scobo naquele filme que ele fez com o Ryan Reynolds, né? Era com o Ryan Reynolds que ele era aí. Era com o Ryan Reynolds. Uhum. E aí parece que tiraram todo o carisma do menino, sugaram a vida dele. Tiraram a alma dele, cara. Ele teve mais expressão quando veio pro Brasil do que na série. É, eles se divertiram. Ah, eu tava vendo as entrevistas deles, né? Porque eu falei assim, quero gostar da série, né? Aí fui ver umas entrevistas, aí eu vi que a menina, aclamaram a menina e tudo, né? Ela até comenta, eu falei assim, porque no começo foi bem difícil, quando eu fui escolhido com a Anabeth. Mas aí todo mundo vendo essa resposta do público brasileiro, que o povo gosta de mim, fica emocionada e tal. Uma querida, bonitinha. Brasil lacra mesmo, né? Brasil mesmo. É Brasil também, né? É a Bia do Brás do mundo mesmo, né? Qualquer pessoa eles vão enaltecer, né? Não pega aquele cara, esqueci de todo mundo, odeia o Cris, o cara vem aqui e faz não sei o quê e tudo. Sim. Brasil lacra muito. Ai, ai. Mas é isso, né, menino? Então, ficamos por aqui com o Percy Jackson. Ah, eu vou continuar assistindo. Ah, vai continuar? Eu coloco lá, vou fazer umas outras coisas, vou lavar a cozinha. Então tá bom, ano que vem você conta pra gente o que aconteceu, né? Ano que vem você conta pra gente, tá bom, amiga? Tá bom, pode deixar. Ano que vem você conta. Mas vamos sair, então, né, da fantasia e ir para os Estados Unidos ali dos anos 1800, né? Vamos. Porque vamos falar da nova série de Kurt Sutter, aí, né, muito conhecida por Filhas da Anarquia, que é Os Abandonados. Tum, tum, tum, tum. Que tem um elenco bem bacane, né? Sim, sim. Vale dizer aí. Capitaneado por Lena Headey e Gillian Anderson, né? E além disso, a gente tem Diana Silverstein, Nick Robinson, tem Lucas Till, né? Tem o Michel Husman, que também era de Game of Thrones. Então, assim, um bom elenco, e eu achei que pela temática eu não iria engajar com a série, mas eu acabei engajando com esse primeiro episódio. Acho que ele podia ser menor? Acho. Mas eu acabei meio... Não acontece muita coisa, né, menino? Exato, não acontece muita coisa no episódio, então... Eu acho que o episódio, sei lá, me pareceu... Saiu do microfone por quê, amor? É porque eu tô fazendo pipoca. Ah, então eu vou concluir enquanto você termina de fazer a pipoca. Desculpa. Aí, eu achei que eu não fosse engajar, né? Por causa dessa temática de Velho Oeste, essas coisas, eu não tenho muito interesse. Mas fui ver por causa da Lena Headey e da Gillian Anderson, porque eu também nunca vi Filhas de Anarquia, Wayans, Lameians MC, que também teve depois, né? O spin-off. Então eu não tenho nenhuma coisa, nenhum apego com Kurt Sutter também. Mas olha, vamos lá ver. Porque vai ser o quê? Rixa de mulheres velhas, né? Porque Gillian Anderson, ela é uma ricaça que tem as terras tudo lá. E ela é dona das minas e tudo. E ela quer expandir o seu território. E para isso ela precisa desalojar a galera pobre, que é liderada pela Lena Headey, que tem vários filhos adotados, né? Então elas têm essas rixas. E aparentemente o bagulho vai esquentar, porque um dos filhos de Gillian Anderson, mais velho, tenta abusar de uma das filhas da Lena Headey. E aí acaba que ele é falecido pela menina, né? E a Lena Headey termina de matar ele, pisando no pescoço dele. E a Gillian Anderson, obviamente, em algum momento vai querer a revenge, né? Vai querer, com certeza, essa revenge aí do que aconteceu. Isso é um fato. Mas você, Zanon, você assistiu essa série? Não assistiu? Pulou fora? Porque a senhora não tem cara de ser, né, do faroeste, do velho oeste, né? Eu amo, que agora todo mundo me deixou sozinho aqui. Todo mundo saiu. É isso, né? Você me expulsou, viu? Eu te expulsei, não. Eu falei pra você ficar na frente do microfone, porque a sua voz estava distante. Então, jovem, engajei. Eu sabia que eu ia engajar, ao contrário de você, eu sabia que ia engajar justamente pela temática, que eu gosto de velho. Porém, essas duas mulheres fodas... Que isso, cara? O que você tá fazendo aí? É meu lanche. Vamos lanchar! Pô, vamos lanchar. Mas vamos lanchar em silêncio, então, porque tá me atrapalhando. Essas duas mulheres fodas, e assim, a gente tá acostumado a amar uma e odiar a outra, e agora os papéis são invertidos, né? Porque a Cersei é a madre, é a boazinha, né, a sofrida. Mas eu tô do lado da Gillian Anderson. Amigo, a Gillian Anderson tá uma filha da puta só. É isso. Estou e eu ouvi você dela. Falando que uma hora ela vai atrás da vingança do filho dela, mas eu acho que ela liga mais pra Esther do que pro filho dela, inclusive, que eu achava ele meio merda. Então eu acho que ela vai usar esse assassinato... Ela acha todos os filhos dela merda. Sim. Boa só ela mesmo. Na verdade, ela gosta do Lucas Till. É, o mais velho, ele achava ela merdeiro, e a menina, ela caga também. Sim. E aí, eu acho que essa luta de terra, mas que é uma luta pessoal ali, né, dentre essa matriarca, que é dona de tudo, da porra toda, e a outra que não tem porra nenhuma e só tem a família. Tanto é aquele diálogo expositivo de Cersei contando como que ela chegou ali, como eles se formaram uma família e o amor acima de tudo e a vontade de Deus e lá, lá, lá. É. Ela vai sair ali como a mocinha da história. Então, essa inversão de papéis eu achei legal. Achei uma série muito bonita e bem feita. Então, isso me ajuda muito também a engajar na história. E, cara, tô interessada em vários personagens que não apareceram em porra nenhuma no primeiro episódio. Então, eu só vi o primeiro, infelizmente. Eu também. Mas vou engajar. Já. Essa eu vou de verdade. Antes que o Zanon entre me falando que eu não vejo nada que eu falo que eu vou ver, essa eu vou ver real. Eu tô só escutando, só não falei nada. E você vai obrigado a ouvir minha review no nosso grupo, porque não vai ter mais programa esse ano pra falar. Então, se mas tô aí, tô engajada. Se você terminar até semana que vem, dá pra falar semana que vem. Ah, mas semana que vem é outro hype, né? Vai que é uma das suas melhores séries do ano. Olha, se bem que esse ano, tá? Que grande ano. Né, não tem nada incrível. Eu nem lembro as séries que eu vi esse ano, pra falar a verdade, que eu sou uma senhora idosa com audácia. É, gente. Mas assim, vocês vão começar a falar, eu vou lembrar. Mas se for a melhor série do ano, eu vou ficar bem feliz, bem satisfeito. Por isso que tem que ter um TV Showtime, um banco de séries pra te ajudar. Sim, exato. Eu não vou cometer mais esse erro. Ano que vem eu vou começar a registrar. Já que eu renovei meu contrato com o Logado aí, ó. Não entrou essa notícia. Olha aí. Ah, eu faço banco de séries, senão me perco no que eu tenho que ver. Do que eu vi, o que eu gostei. Somos velhas, né, amiga? Não, eu fazia, sei lá, em 2016, 2017. Aí eu parei e não voltei. Acho que eu perdi minha senha, sei lá, um bagulho assim. Aí, amigo, mas mês passado eu vi que eu vi cento e poucas coisas. Eu falei, gente, eu sou muito desocupado mesmo, né? Meu Deus, e trabalho, hein? É. Olha, é onde a gente mais vê, né, amiga? Cala a boca, não espalha. É onde ele mais vê séries, né? Mas assim, eu assisti também, eu não engajei, não. Achei até o meio. Eu acho que até a parte na hora que ele vai matar a menina, que ele vai tentar. Ele estupra a menina ou não estupra? Eu não entendi. Ele tenta, ele começa. Ele começa. E aí depois ficou um pouco mais interessante, mas não é meu estilo, né? Se fosse as duas sendo assim, sapatão e se pegando, eu achei que ia gostar mais. Não, mas a cena de Cersei pisando no pescoço do cara e o cara morrendo e ela falando com a menina. Porra, aquela cena achei muito foda. Muito boa. Ela é muito foda. Mas dá tempo delas se pegarem ainda. Não gostei que um cachorro já morreu no primeiro episódio. Tem que falar isso, né, pra pessoas que são sensíveis ao tema. É um cachorro morto. Mas é a vida do Feroeste. Acontece. Acontece. Ai, ai. Mas é isso, né, meninos? Abandonados. É abandonados, não por mim. Abandonados. Foram acolhidos por mim. Abandonated, né? Menino, e aí a gente sai do Velho Oeste, então, e vamos pegar um avião pra Austrália, né? Porque nós vamos ver aí um grande mistério, porque eu quero saber quem quer brincar de Grace Darling. É. Nova minissérie da Netflix, da Austrália, né? E eu tenho que dizer que eu vi 2 episódios, menino. E abandonou? Menina, eu tenho que dizer que até, sei lá, uns 30 minutos do segundo episódio, eu não tava muito interessado, porque, pra quem não sabe do que se trata essa série, a gente tem esse grupo de amigos que faz aquelas brincadeiras que todos nós já fizemos quando éramos jovens, né? De... Eu brincava muito, era de compasso, não era nem de copo de vidro. Da régua, né? Isso, de invocar os espíritos, né? Essas coisas. E aí eles estão fazendo essa brincadeira, né? E eles, aparentemente, eles sempre recebem um espírito chamado Levi. E um dia eles estão lá fazendo essa brincadeira e tal, esse espírito se achega, mas aparentemente não é o espírito que eles estão acostumados, é um espírito do mal. Então, outro visitante. É isso. E aí, esse espírito, ele sai do copo de vidro e aparentemente entra em Grace Darling. Sim. E Grace Darling, o que que acontece? Falece. Ela tem uma crise quase como se fosse de epilepsia e falece, né? Então. E aí a gente começa, a gente vem pro futuro. A gente vem pro futuro agora atual, aonde eles cresceram e tal. E a nossa protagonista é a Johnny, que agora era uma das meninas que tava nesse caso, onde a Grace, né, morre. E aí a Johnny agora trabalha como psicóloga num reformatório feminino e tal, nanã. E ela ouve a notícia de que a sobrinha da Grace Darling desapareceu depois de uma brincadeira também de espíritos. E aí ela decide voltar para a cidade natal dela. Lá ela encontra o xerife de polícia, que também era um dos amigos que brincava lá, né, de da coisa dos espíritos. E eles começam a fazer uma investigação, né, procurando a menina que desapareceu. Quando eles estão na floresta procurando a menina, né, a Johnny vê uma pessoa correndo na floresta. E ela acha que é a menina que desapareceu. Aí ela vai correndo. Ela tropeça e cai. Quando ela cai do lado de ossos carbonizados. Eita. E aí, aparentemente, os ossos são da menina que desapareceu. Aí tem o DNA e tudo. E quando termina a autópsia, descobre que, na verdade, os ossos são de Grace Darling e não da sobrinha dela. Eita. Ou seja, Grace não morreu na brincadeira dos espíritos. Alguém matou e botou fogo em Grace depois. Entendi. Então a série fica voltando no tempo pra gente ver essa cidade e essa procura no tempo atual pela menina que tá desaparecida. Aí no segundo episódio eu não tava engajando muito. Até que os meninos da nova geração de 2024, eles estão fazendo uma festa na floresta. E aí eles falam assim, ah, gente, vamos brincar de Grace Darling. E aí eles ficam brincando que estão recebendo um espírito. Uhum. Só que aí uma das meninas recebe um espírito mesmo. Uhum. E aí todos os jovens que estão na floresta, basicamente, deve ter uns 20 jovens, vão botar que aí uns 80% dele começa a convulsionar, todos eles. Tem todo mundo recebendo espírito? Ao mesmo tempo. Tá e bem. Aí vai todo mundo pro hospital e assim, tipo, super estranho. E acaba o episódio. Acaba o episódio com a Johnny tomando banho. E aí quando ela sai do banheiro, no coisa do espelho dela, né, tá tudo enfumaçado, alguém desenhou o símbolo que ela fazia quando a Grace era viva, que era o símbolo que representava a amizade delas. Uhum. E aí acaba o episódio. E aí eu não tava muito interessado. Mas depois desse final, eu tô com aquele quezinho assim de tipo, será que é uma série realmente que vai pra esse lado do sobrenatural? Ou será que depois a gente vai acabar descobrindo que era tudo alguém que fez e né, pra tentar encobrir... Amigo, eu já sei tudo. Entendeu? Aí eu fico naquela dualidade de assistir os 4 episódios que faltam e passar raiva. Eu sou mais de não contar logo pra gente. Ou simplesmente só parar por aqui, entende? É, eu posso falar sem dar muito spoiler que assim, tem espírito, de fato... Mas o principal do desaparecimento da garota e tal não foi causado pelo espírito. Olha aí, esse é o meu medo. Da gente chegar e ser igual foi aquele lá, daquele que tu viu sozinho, da caverna. É mais ou menos isso. Só que bem pior. Ruim. Ah, então eu não vou assistir. Quer que eu já te conte, então? Conta tudo. Uhum. Menino, vi daquele jeito, né? Via review, que nem Eric e Henrique fazem. Amo. O que aconteceu, tentando botar todos os personagens em perspectiva, é o seguinte... Gracinha, querida Grace, ela de fato incorporou o Levi, né? Que é, a gente descobre mais tarde, que é um tio dela. Que foi um cara que foi meio que apagado dos registros da família. Por quê? A família Darling, né? É, muito gente boas. Ela tem uns negócios do tipo, fez um negócio errado aqui, vou te punir, vou te não sei o que, tal, uma loucura. E aí, eu tô só tentando achar o nome do querido aqui, do grande vilão, porque é bastante gente que tem o na família de Grace. Tem bastante gente. O vô de Grace. Ah, o que ficou meio larezinho. Isso, mas é, assim, né? Fingindo esse querido. Ah, é? Uhum. Ah, garoto. O vô de Grace chama James Darling. Ele... Em algum momento dessas, né, brincadeiras saudáveis com a família, ele queimou o querido Levi, que era a irmã dele, naquele lugar onde eles faziam a brincadeira. Naquele celeiro, os sheds, né? Uhum. E aí, a frase que a Grace fica gritando assim, let me out e tal, era tipo ele no momento da morte dele, pedindo pra sair. E aí, ele fez toda uma parafernália pra encobrir esse assassinato. E ele... como é que eu diria, recrutou dois queridos da família que são os primos incestuosos de Grace. Meu Deus do céu. É, que a menina nova que some no presente, né, a nova Darling que some, ela é filha dos dois, filha do casal de primo. E aí quando ela descobre essa baixaria na família dela, ela foge e aí ela meio que usa a história dos fantasmas pra... Não irem atrás dela, sabe? Tipo, dá a entender que foi isso, mas na verdade ela só queria sair dessa loucura de família mesmo. E aí, voltando ao plot da Grace sumir, quando ela ficou muito tempo ali tentando achar esse Levi, né? Ela tinha algumas informações sobre ele, mas ela não sabia tudo. E aí, no momento em que eles fazem a brincadeira ali, que ela tem as convulsões, ela vê como foi a morte dele. Então vê que foi o avô e tudo e tal. E aí, os amigos aí, tanto a Johnny quanto o outro querido que tá lá, acham que foram realmente responsáveis, né, pelo sumiço dela. O outro amigo teve uma hora que achou que ela tava possuída, deu um empurrãozinho assim e tal, achou que ela tinha batido por causa dele, igual na série da caverna, mas não foi. Ela ficou bem. E ela foi confrontar a vovô. Muito esperta, né, que ela, você vai confrontar um assassino, confesso. Why not, né? Exato. Ela não esperava que vovô fosse afogar ela. Meu Deus! É. Socorro. E aí, vovô... O vovô do bem desses? É. Vovô quatro elementos, né? Um matou com fogo, ela com água. E aí, ele meio que inventou esse plot todo com a ajuda dos primos incestuosos lá, os pais da menina. Inventou todo... Não inventou, porque eles faziam as brincadeiras de fantasma, mas tipo, deu a entender que o sumiço dela foi todo movido a fantasmas e tal. Uhum. Pra poder se safar mais uma vez. Gente. Aí a mãe de Gracinha, que é Moira, ela descobriu, né, a história toda, foram escavando. Ela falou assim, bom, vovô James já tá bancando doidinho há tempos, né? Então ele nunca vai ser punido pelo que ele fez. Já tá no meu processo, né? Exato. E aí o que Moira fez, né? Como qualquer mãe vingativa faria. Matou vovô James. Boa. Nunca errou. Acho que é degolado, sei lá, enforcado. Caralho. Uma cena também super, super de boa. Super light. E aí, enquanto tá rolando isso nos postes da família, a querida Johnny, né, que era amiga, ela tem também uma paciente lá suicida que ela começa a ver o fantasminha no final. E aí eles meio que dão essa coisa de, ó, os fantasmas existem, mas eles não estavam, né, possuindo ninguém, matando ninguém, eles estavam só realmente querendo contar a sua tragédia, sua barra de vida, isso é verdade. E aí fica essa coisa dúbia, né, que na verdade você tem que ter medo dos vivos, apesar dos mortos estarem aí te assombrando também. Gente, foi feitiçaria e tecnologia, né? Exatamente, foi o melhor dos dois mundos. Que lacre, Cis. Eu achei bem interessante, quando, né, quando eu fui vendo e tal, tem umas ceninhas, mas também não sei se eu veria a série inteira pra chegar nisso não, né, que é... É, exato, porque é muita encheção de linguiça. Pois é. Esses dois primeiros episódios que eu vi, tem bastante encheção de linguiça pra acontecer alguma coisinha. Mas arrasou, né, hein? Arrasou, lacre demais. E você também foi o único corajoso que encarou Cult 2B3, né? To be free, né? Você foi o único que encarou, porque afinal o Prime Video botou uma série francesa no catálogo e sem dublagem e sem legendas em português, né, meu anjo? As legendas já estavam disponíveis em francês, inglês e holandês. E o Leoz é o nosso Amelipolã? É, botei a legenda em inglês, não foi horrível, né? Porque eu já não gosto de francês. Mas francês com legenda em inglês tava me confundindo, eu falei. Pois é, fiquei bem bugado. E te digo mais, se tivesse normal um dubladinho ou uma legenda boa em português, eu teria visto mais. Olha aí. Mas do que é essa série, amigo? Amigo, primeira informação, tá? Que quando eu fui falar pro Zanon, eu falei, Zanon, só tem a segunda temporada da série? É porque a primeira é outra história, é tipo American Horror Story. Exato, aí eu vi que a primeira é o tal do Cult, que essa é um reality show, uma coisa assim e tal. E aí eles fizeram essa série. Eu não entendi nada. Eu fiquei caçando 30 mil coisas, vários nomes diferentes. Mas é por isso que eu botei o nome completo. Uhum. Não, mas eu não sabia que era tipo segunda temporada, que não sei o quê. Dá pra entender, tipo, o porquê. Não tô falando que a culpa foi sua, é do Prime mesmo, que não me avisa. Uhum. E aí essa série é sobre uma banda real, né, assim como Hamlet, é uma série real que inspirou a série. Então essa 2B3 foi uma boy band aí que ficou tipo de 96 a 2001 na ativa. E aí nessa série eles mostram o begins dele, né, que é tipo, tava rolando uns concursos de Miss lá na cidade. Que? É, menino, porque assim, a série já começa uns três... corpos nus, oleosos. Sim, essa parte eu achei palco. Bem interessante. Pois é, bastante conteúdo. Eles estão lá e eles falam, ó, é nosso momento, o público vai nos amar, we're gonna be golden e tal. E aí, enquanto eles vão entrando no palco, vai passando umas falas, umas brigas, uns negócios, umas coisas baixaria que eles tiveram na carreira. Você fica assim, ué, o que aconteceu? Uhum. E aí eles voltam pro passado, que é quando eles eram três amigos ali, que estavam, né, na vida difícil e tal. E aí... rola esse concurso, tipo talent show do Drag Race, né, pra homem, que o Felipe, que é o B da banda, né, decide fazer. E aí eles falam, mas você não tem talento nenhum, querido. Ele, mas eu sou linda, né? Eles, é, com três não podemos, não podemos discordar. E aí ele vai pra esse concurso, ele beija um viadão lá, estilista na boate pra poder entrar no concurso, e os outros meninos ficam, que é isso, garoto, beijando um homem, para com isso. Ele, ai, nada a ver, só pela minha carreira. E aí... eu também. Ele vai pro concurso, e lá no concurso aí tem os amigos dele, né? Que é o Felipe, o Adel, né? O grande Adel, e o Frank. O Adel, ele é musician. Uhum. E quando eles são lá no concurso, ele tá envolvido nos negócios de DJsagem e tal, atacando de DJ. E ele conhece a grande empresária, que eu tô tentando achar o nome da querida aqui, mas é uma jurada de Drag Race France. Não sei se você não vai lembrar da gente. É uma... que, sem ser a apresentadora, a outra mulher, né? Ah, vou lembrar muito. ela é bem presente. Deixa eu tentar achar o nome da diva aqui. Eu amo, ela é bem presente. É a Daphne Burke. Ah, eu acho que sei quem é. Ah. E aí a Daphne tá lá, fala com a Adele. E aí o Felipe ganha o concurso, né? Apesar dos outros homens terem talento, ele não. Mas ele realmente é muito bonito. E ele vira o novo queridinho da França, da cidade lá que eles estão. Aí no outro dia a Daphne liga pra casa do Felipe, porque é o contato que ela tem, e fala assim, quero falar com seu amigo Adel, porque ele é um grande musician, quero fazer um negócio com ele aqui. Uhum. E aí o Felipe fala, mas eu que ganho o concurso, né, minha querida? que você tá querendo falar com outra pessoa? Porque ele é meio Rachel Berry, né? E aí fica essa briga e tal, ele acaba passando, fazendo uma ponte lá com o Felipe. E aí o pai de Felipe não gosta muito do fato do filho estar se prostituindo nos palcos, né? Pro fama e Miss. Ai, por um momento eu fiquei preocupado, achei que ele tava se prostituindo de verdade. Ah, poderia, né? Mas aí o pai chega e fala, você é viado, meu filho tá aí desfilando de calcinha, não sei o quê. Faz mó barraco. E aí Felipe vira, não, pai, tô fazendo isso pelo meu futuro, você não entende, fica mó drama. E aí o episódio acaba meio com os três assim, combinando, vamos fazer de tudo que for necessário pra gente se dar bem na vida, né, e sair desse buraco. Amo! E aí assim, não achei, meu Deus, que maravilha, mas são de fato três meninos muito bem selecionados, né, três atores assim. Você escolheria eles, né? Porra, talentos assim, incríveis. E aí eu só fiquei triste realmente com essa questão do idioma, né? Tanto porque eu não gosto muito de francês, quanto porque realmente francês com legenda em inglês é o cúmulo, porque eu continuaria aí pra ver os queridos batalhando. É, não, talvez se tivesse uma legendinha em português eu engajaria pra assistir, né? Porque realmente confundiu muito a minha mente. Uhum. Né? Aí eu tô até olhando aqui uns comentários que as pessoas fizeram sobre a série. Aí tem um aqui que é deu nota 1 e disse: so bad, I just wanted to stab my eyes. A outra deu também nota 1 e falou: três desastres e um microfone. Achei muito. Muito drástico, né? As pessoas estão, né? É aquele negócio 880, né? No meio do caminho. Ai, mas é uma pena. Quem sabe aí se a Prime Video toma vergonha na cara, né? Em algum momento. Né? Põe uma dublagem de IA. Não é? Já estão fazendo isso mesmo, né? Porque assim, uma série com conteúdo. Vocês estão deixando de ganhar esse público aí. Os gays. É isso, um público interessado, né? Ai, ai. Mas é isso. Muito obrigado, Leoz, por ter sofrido pela gente. Muito obrigado. Imagina. Mesmo. Arrasou muito. Eu tô vendo o. Eu sou influenciador, né? Eu tô vendo o documentário do Simon Cowell montando a banda lá, e semana que vem eu conto pra vocês, né? Eu vi mas tá gostando? Sim, eu vi 3 episódios dos 6, né? Olha mas aí. É porque ele não é um formato de programa de procura de banda. É um documentário mesmo, né? Então, pelo menos até o terceiro episódio, a gente vê muito pouco, assim, dos meninos vão fazer a banda, né? A gente vê um pouco ali, mas é muito sobre o Simon mesmo, né? E sobre as bandas que ele criou. Aí ele fala que ele criou o Westlife. Ah, eu amo Westlife. O Five, One Direction, né? Ah, eu vou trocar por O Labirinte, Fifth Harmony, Camila Cabello. One Direction, né? Porque várias pessoas clamam esse título aí. É, quando o Direct surgiu no America's Got Talent, não, no Britain's Got Talent, né? Então, tipo, X-Factor. X-Factor. Foi ele e a Nicole? A Nicole. Foi. E aí o Little Mix também e tal. Inclusive, no terceiro episódio, porque eles começaram a gravar isso em 2024, né? Melhor, eles começaram a gravar isso no final de 2023. Eita, como gravam? No terceiro episódio é quando o Liam Payne morre, né? E o Simon tá pra fazer a segunda parte lá com os candidatos, são os 16 que vão formar o novo Rouge. E aí ele pensa em desistir de fazer o programa por causa da morte do Liam Payne. Né? E aí é quando termina o terceiro episódio. Ele decide então começar. Hã? Ele só finge que ia desistir, né? Que a gente vai sabe. Não sei, ele... Ele fala que ele ficou bem abalado, ele chora no depoimento e tal, né? A gente vê um pouco mais do glorioso Simon Cowell. Então, né? Realmente, o querido fez isso antes do Beauty and the Band, né? Foi. É, porque o Beauty and the Band ia sair no ano passado, né? Uhum. E tinha Liam Payne vivo, né? Sim, porque quando ele morre, o Beauty and the Band ia sair. E aí ele morre e aí eles jogam o programa pra esse ano. Né? O que eu não entendo também, porque assim, é uma excelente forma de homenagear o cara, botar um programa que ele fez. É, não, acho que é só pra não parecer oportunista, né? O cara morreu, vamos botar o programa no ar. Aí o terceiro episódio, inclusive, é dedicado pro Liam Payne. Aí faltam 3 episódios, eu provavelmente devo terminar amanhã. Aí, né? Simon Cowell, The Next Act. É isso. E eu e Márcia estamos assistindo Ilhados com a Sogra número 3. Ai, passando nervoso, né? É assim, eu acho que Márcia já terminou o programa, né, Márcia? Sim, terminei. Claro, Márcia. Porque Márcia não trabalha, né? Márcia tem essa vida de vagabunda. Minha filha, é que eu trabalho na frente de um computador e assim, eu faço minhas coisas. Então... Amiga, eu também trabalho na frente de um computador. Mas Márcia, você vê tudo. Eu vejo três coisas e ele fala que eu não trabalho. Ele vê 15. E eu que não trabalho real, não vejo nada. Não vê nada. Que beleza. Às vezes, se eu não trabalhasse, eu também não veria, amiga. Eu só vi até o episódio 5 que Márcia falou. Assiste o episódio 5, tá maravilhoso, tá incrível, realmente. É o creme de la creme do reality show. Quem e você viu, né, amiga, que vai ter um episódio especial semana que vem, né? Vive, essa reunião, né? A reunion, né? Gente, em off, eu conversei com os meninos que eu vi só o primeiro episódio e eu achei um elenco bom. Não, o elenco excelentemente montado, um elenco que Exato. Veio pra treta, assim como o elenco de Corrida das Blogueiras, não entrega nada em prova. Mas assim, até o próprio editor desse programa esquece que tem prova, porque assim, é tipo dois episódios de briga, de coisa, e uma... Exato! E alguma... Só teve umas duas provas, né, amiga, até agora, né, no episódio 5. É ridículo. É, não tem nada quase. E só tem as brigas, só o tempo inteiro o barraco. Que é o que mais interessante, que você fica engajado ali. Exatamente. Que é o que faz a gente querer assistir, né? Porque, assim, eu acho todas as famílias insuportáveis. Insuportáveis. Menos do que as outras. Porque assim, nos outros tinha quem torcer. Nessa temporada, eu não tenho pra quem torcer. Eu torci pela briga, o episódio. Eu odeio todo mundo igualmente. Uns mais, porque tem uma família vermelha lá, que é insuportável. Insuportável. Que é composta por Tidinha, velha que morde a língua e pau no cu, que é o homem. Que delícia. Mas a família bicha e bichinha... E a mãe de bicha, eu achei muito... Gente, a bicha falando, eu amo que minha mãe entra na minha casa, caga na minha cama, mas ela lava minha louça, ela passa minha roupa, então eu gosto... Ai, gente, um homem... Eu acho o viado cozinheiro muito bonitinho, gente. Qual? Bonitinho. O viado tem mais uma sogra. Isso, o viado cozinheiro. Eu prefiro o viado encostado que quer que a mãe caga na cama dele. Não, eu prefiro. Não, o viado encostado também é bonito, mas ele tem uma coisa mais de sênior, né? É, que aí, é uma coisa que eu gosto. É que passou você, de 30 Eduardo, anos. Eduardo. Ele tem uma coisa mais coisa de sênior. Né? Mas ele também é super bonito. Né? É nosso de capro, exatamente. Ele é mais bonito. Ele não quer paz, né? Ele quer o tristeza. Homem já venceu. Né? Mas os dois são bonitos, realmente, assim. Sim. Mas o novinho é mais bonito, eu acho. Eu acho e a sogra é inofensiva. Ela é inofensiva. Ela chorando no primeiro episódio. O meu filho, ele não me recebe mais em casa porque o fulano trocou a senha, nunca me deu a senha da porta, não sei o que. Ah, tá. A se fuder. Porra! É o mínimo do seu filho que o cara fez, né? Imagina ficar... A senhora, eles estão lá com a boca na botija, a senhora entra e fala, bom dia, filho. Gente, 2025, e os pais ainda acham que a casa dos filhos é a extensão da casa deles? Sério? A minha mãe acha. Ai, gente, vamos ter um simancol aí. Se você é mãe, pai, tá ouvindo esse programa, a casa dos seus filhos é a casa dos seus filhos. Esse é pra você, né? Família Melhor. Machado também... Essa sogra que é super jovem, mas também é uma chata de galo. É que ela teve a filha com 16 anos, né? Mas problema da Lorelai, né, amiga? Mas eu acho esse cara também um babacão. É gostoso. Mas ele é gostoso. Ah, mas também acho. Ele fica xingando ela direto de burra, de não sei o que. Gente, calma, mas jovem. Todo mundo. Mas ela é burra. Mas pergunta o Zanon, todo mundo no programa odeia ela, todas as sogras odeiam ela. Ela é uma chatona. Ela é insuportável, mas assim. Pô, ainda a pessoa ser insuportável e você ficar falando na cara dela o tempo todo, você é insuportável? Porra, acho que é pouco, né? Acho que eu dei só de vez em quando, né? Uhum. Ah, e tem essa família aqui que também é outra família chata. O gordo chato, a sogra chata, a mulher que não pode ser chamada de madame, que ela fica passada. Não, mas assim, o problema a gente no começo acha que é a nora, né? Mas na verdade é o filho problemático também, né? Do filho. Exato. O filho era muito inteligente, ele ia ser militar, ele desistiu porque essa engravidou dele. Com esse corpo aqui, ele ia ser militar. Militar aonde? Na cadeia, né? Eita, julgando corpos militares. Olha aí. A corpa. Olha, pra você, depois que você entra... No aí você pode ficar de qualquer jeito, é. Agora, pra entrar, é babado. Não, mas o problema é que esse querido, né, que a mãe acha que ele é um coitado, já mudou 7 vezes de profissão e o problema é a nora dela, né? Ou seja, ele é só um desocupado. Pois é, ele é muito não quer inteligente, trabalhar. Meu filho. É, vagabundo. Olha, que ódio. Aí, família Cruz, que é a família da Regina Roca, né? Que pra mim, eles não fedem nem cheiram. A mulher também. E o homem, dois... A sogra quer causar, mas não consegue. É a Regina Roca fica ofuscada pelo resto dos barracos. Sim. Ah, gente, se tivesse um cigarrão lá, ela lançava 3, 4 de uma vez. Sim. É, a Regina Roca ficou ofuscada, porque essa sogra dela é uma banana, e esse filho dela é outro banana. Uhum. Né? Dois não fede nem cheira. Família Lopes, também. Outra família chata, que é a família do abandono, né? Ai, porque... E a mãe fica, eu não abandonei ele, eu deixei ele com os avós. Abandonou sim. Abandonou sim. O próprio filho fala, ela me largou. Ele se sentiu abandonado. Meu anjo, você pode deixar com quem você quiser, se não foi tu, foi abandono. É. É isso. Depois tem a roda do amor lá e tudo, aí ele fala, aí a psicóloga, você entendeu que ela te abandonou? Ele, agora eu entendo. Eu falei, garoto, ela continua te abandonando, mas aí... Aí depois de abandonar o filho e dizer que o filho, que ela não tem culpa, o filho é que tá se sentindo abandonado, né, porque ela abandonou, ela ainda culpa a nora de tomar o lugar dela, que falou, ela trata ele como se fosse um filho, não sei o que, não sei o que. Gata, você abriu mão do seu papel. Claro, você não fez sua obrigação, né, Anja? Aí agora que a mulher chegou, e ele também é outro, né, que agora tá suprindo a falta da mãe com a mulher, também é outro problemático. Mas assim, aí ela quer reclamar, meu amor, paciência. Eu amo. E por último, mas não menos importante, os mais insuportáveis do Brasil. Viado, essa mulher do nada começa a me botar uma pauta de feminista. É porque eu sou mulher, vocês estão me silenciando. Aí pro cara ajudar, ele fala, é porque homem tem mais resistência. Aí fodeu. Aí começou, essa mulher começou a gritar, porque eu vou me posicionar. Gente, não é Big Brother, vocês não precisam se posicionar. Ela xingando, falando todos os palavrões existentes no país. E esse homem que ele acha que ele é um grande mastermind. Uhum. Ele sabe tudo. Aí ele já começa a querer fazer aliança. Jogador Survivor, ele, né? É. Só que a aliança dele é tudo furada, que ninguém sabe o que ele fala. Ele é o Bosta Hobby, né? Ele é o Bosta Hobby do Brasil. Bosta Hobby. E essa sogra, uma chatona também. Nossa, parece que ela tá medicada o tempo inteiro. Ela fica com uma boca mole, falando... Aff, que velha chata, insuportável. Boca mole, eu amo. Amigo, será que a gente vai ficar com boca mole quando a gente ficar velho? Não vamos, amigo. A gente vai falar assim, o lugar vai chegar. Fala, galera! Se eu ficar a boca mole igual essa senhora, eu corto minha boca fora. A gente se cuida, amiga. A gente se cuida. Mas ela é muito chatona, essa mulher. Ela tudo aí me ajuda. Meu, e aí o Sasso acho que não pegou ainda, que ela vai pro rústico. Essa mulher toma banho gelado, começa a gritar. Ela fala, ai, meu Deus, sai daqui, não olha. Parece uma louca. Eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Insuportável do caralho. Isso. Nossa. Ai, ai. Hoje no programa etarismo. Ai, amiga, se não for pra ser etarista, a gente nem vem, né? Que até porque a gente começa a ser etarista com a gente mesmo. Uhum. É, porque somos velhas e confesso. Somos velhas, caquéticas. Gordas. Só... Alto etarismo, né? A gente tem muito lugar de fala. Nossa, várias. Exatamente. E além, né, de famílias aí, também tivemos um grande encontro de família, porque tivemos a reunião de Mormon Wives, né, da terceira temporada. E eu tenho que dizer... Eu tenho que dizer que esse grupo desses meninos passou 100 mensagens no meio do dia do nada falando de Mormon Wives. Eu falei, meu Deus. Menino, não. E o Leonardo, meu Deus, me tira daqui, eu só tenho 6 anos. Né? Menino, você fala isso, mas eu penso assim, como é que eu tô engajado tanto nisso? Porque eu nunca engajei essas vidas, esses reality de vida, tipo Kardashian, essas coisas. E eu estou tão investido na vida dessas mulheres. Sim, que eu queria ter um reality semanal delas pra poder eu assistir. Também. Porque o TikTok super a gente, né? O TikTok super a gente. Mas eu tenho que dizer que, como programa de TV, essa reunião foi bem ruim. Foi ruim. Foi bem ruim, porque eu tava vendo, acho que eu até falei com a Amanda ou com o Zanon, né? Que eles gravaram 8 horas de material. Caralho. Gravaram 8 horas de material. E o especial tem menos de 1 hora, né? E a gente até percebe que algumas coisas estão bem desconexas no programa, sim. E assim, porque eu tô acostumado a ver as reuniões do Bravo, né? Por exemplo, Married to Medicine, que são, tipo, 3 semanas, 3 episódios de 1 hora pra fazer a reunião, pra você realmente discutir todos os assuntos. E nessa reunião aqui, se você for pensar que, tirando essa ladainha Demi, Marciano e Jesse, nenhum outro assunto foi abordado na reunião. Foi só isso. Amigo, e Dakota, né? Que também, falando em coisas desconexas, tem a hora que a apresentadora fala, vai entrar aqui uma pessoa, um convidado, que só aceitou participar se todas as Mormon Wives saírem do bagulho. Aí tira todas as mulheres, deixa só os caras para poder o Dakota entrar, falar aquele monte de merda, passar vergonha, e depois foda-se, depois vira um bunda lelê. Exato. E o programa, e assim, faltando 2 minutos pro programa acabar, e não tá com cara de que vai acabar, porque o Dakota tá falando, a mãe da Taylor chorando, o pai da Taylor falando que ele é um bosta seca, e aí de repente a gatinha fala assim, então gente, acabou a 4ª temporada, beijo! E é isso, acabou o programa. A menina tão simpática, tão carismática. Gostei da moça, eu gostei mais dela. Mas eu confesso que eu prefiro o outro menino. Eu prefiro ela, porque eu achei que o outro induz muito. Essa, o problema é que ela deixa tudo muito solto e não dá um direcionamento. É isso, Tadeu Schmidt do Marvel. É isso, eu concordo. Mas, o problema dessa reunião é que, assim, geralmente reunião é pra você discutir o que teve na temporada e fazer umas resoluções. Ele começou ruim e terminou pior, porque não teve resolução nenhuma. É, porque quando termina a temporada, a gente parece que vê as coisas se concluindo, né? A Demi voltando, e aí elas conversam, e parece que tudo tá apaziguado. Caraca, 3 minutos delas na sala, já começa todo mundo a se xingar e manda tomar no cu. E eu, gente, ué, mas não tava apaziguado? Não tinha se entendido? Então, sim, que resoluções são essas? A Whitney entrou muda e saiu calada da reunião. Só foi pra ser bonita. Ela é inteligente, exatamente. Só foi pra ser bonita. Entrou muda e saiu calada porque essa reunião foi um, como o da Amanda disse, um grande bundalelê. Caraca, isso me surpreendeu. Tá, porque foi só o festival de quem sofreu mais. Eu fui abusada, você foi abusada, todo mundo foi abusado. É tipo a Oprah, né? Você fica abusada, você foi abusado, você foi todo mundo foi abusado. Um desespero do abuso, toda hora o chá de revelação do abuso. É. Né? Eu acho que eu gostei, entre muitas aspas, de que esses assuntos meio que foram abordados de forma superficial, né, nessa parada, para que a gente não tenha uma outra Michaela. Porque assim, eu entendo que ela tá num processo de superar um trauma. Só que assim, toda temporada vai ter um processo de superar um trauma que a gente vai acompanhar. Eu já acho abusivo ela estar fazendo isso num reality show. Uhum. Acho super. Acho que ela não deveria estar fazendo isso pro bem dela e pro bem dele também, do marido dela. Eu acho que os dois estão muito expostos. Acho que eu não ia conseguir fazer isso assim. Mas agora que todo mundo já confessou seus... Vou falar... Marido dela não, meu marido. Os abusos, seus abusos... É, pois é. Meio que agora a gente pode virar essa página. Elas, obviamente, vão procurar ajuda fora disso e a gente não vai precisar acompanhar. Até porque é gatilho para muita gente. Né? Então, Vamos mover esse assunto também. Será que vão procurar ajuda fora? Não vão, gente. Ai, mas aí cada um com a sua sorte. Elas podem, né? Elas têm grana pra isso, mas... Enfim, se elas vão procurar ou não. Mas foi isso, foi tipo assim, uma falou do problema dela, do abuso dela, e a outra começou a chorar e falou que também lembrou que foi abusada, e veio o Demi, que a gente também nunca sabe, né, o que, enfim. Porque ela, é a verdade, cara, né? Exatamente, porque o cara encostou nela, ela gritou, o marido falando que tava sendo encostada, e o marido veio igual um bicho pra cima do cara. Que a outra mulher, que acho que foi a Jen, falou que foi já foi estuprada, não sei o quê. Aí Demi, é porque eu também sei, porque eu passei por isso, né? Porque o Marciano pôs a mão na bunda dela, que diz ela que não queria. E ela comparou os dois. Eu falei, gente, essa mulher é muito... Marciano? Ela é. O cara chama Marciano. O nome do cara. Achei que ela tinha sido abduzida. Achou que era Demi Lovato. É. Ué. Eu fico meio bolada, porque assim, ela usa uma pauta que é muito... delicada para dizer, ninguém tem o direito de dizer, de falar quanto que o quanto eu fui abusado ou não, a não ser eu mesmo, para justificar o que ela fala. Só que ela é uma péssima pessoa, entendeu? Então você não tem como confiar no que ela fala. E ela, tudo aconteceu diante das câmeras, menos o lance do Marciano. Mas aí, como já tinha um outro lance que ela falou que ela foi violentada pelo cara que eu esqueci o nome lá, o ex-marido da Chase, o Jupiteriano. É, isso. pelo Chase, que o Chase agrediu ela, e na frente das câmeras todo mundo viu que não teve agressão nenhuma, a gente não tem muito como confiar na palavra dela. Mas enfim, espero que ela não traga esse assunto de volta de abuso e sei lá, e mova a vida. Porque ela vai ficar, o Whitney não, né? A gente já sabe que a Whitney vai sair, infelizmente. Não, mas ela não falou, não é nada confirmado. Ela não falou? O grande rumor é que a Whitney vai sair depois da quarta temporada. Porque é verdade, né, que o desenrolar do programa tá afetando ela pra outras coisas, né? Que ela perdeu o Dance with the Stars, porque ela foi uma filha da puta no programa. E o pessoal falou, então é, né? Então tá mal. Pois é, ela é o lance da madrinha, entendeu? É isso, a madrinha. Eu acho que ela não sai por completo. Eu acho que ela, tipo, pode ser que ela não apareça todos, mas ela vai pipocar a vez ou outra. É, e assim. Amiga, eu vou usar a minha experiência de Bravo, né? Dos programas do Bravo aí, os Real Housewives e os Married to Medicine, que a pessoa sai e depois ela volta como fulana's friend. Eu gostei que assim, ela não tem opção de não ser uma filha da puta, né? Ela ou sai ou ela continua se queimando. É. Mas ela não é filha da puta. Eu acho que é o povo que pegou um gás dela, sei lá. Ah, amigo, na primeira temporada ela foi um pouco. Ela foi filha da puta. Não, na primeira sim, mas depois foi só aquilo. Na segunda, ela foi, eu sempre falo, cara, ela é muito inteligente. Ela ficou assim, comendo pelas beiradas, e aí quando convinha, ela, sou amiga, e depois não. Aí ela fofocava com o DM, aí ela, entendeu, foi fazendo esse jogo. Sem leve trás, ela frequentava os dois ambientes. Então agora, tipo, é tipo a Bonita, que eu acho que tava horrorosa na reunião, não sei porquê. Tava com a cara toda craquelada. A Bruna, da Ludmilla, que eu esqueci o nome. A Leila. Não, a Leila não, a outra, a Bonita. Miranda. Pô. Miranda. Miranda. A Miranda também tá ali, só que a Miranda tá bem perdida, eu acho. Que ganhou um desculpa do Brett, né? Sim. A Miranda é vive perdida, né? Miranda é meio voada. Eu acho que ela puxa assim, antes de gravar. Não sei, ela é meio voada. Mas eu acho que a Whitney soube fazer os dois lados. Agora ela virou amiga de novo. Mas é aquela amiga assim, tipo... Ah, amiga, você lá e eu aqui, entendeu? E, enfim, conte comigo pra tudo, menos pra nada. E é isso. E vamos tocar a vida. Se você precisar de algo, espero que consiga, né? Exato, se você precisar de algo, espero que consiga. Mas a gente pode ser amigas de trabalho. Foi o que ela propôs. Co-worker. E apaziguou, exatamente. Que nem a gente, né? É isso. Colega de trabalho. Colega de trabalho. É isso. Mas, assim, realmente foi uma decepção pra mim essa reunião, assim. Né? Ah, não, eu amei. Eu amei os barracos todos. Porque eu esperava que fosse uma coisa mais robusta. E fica aí a dica pro Hulu, inclusive. Tá liberado fazer mais de um episódio de reunião. Não precisa ser só um, não. Tá liberado. Principalmente quando você bota 20 minutos de episódio de Dakota chorando, pedindo perdão de novo, que é a mesma coisa que ele fez na outra reunião, que todo mundo sabe que ele vai ser um filho da puta, vai trair Taylor de novo. Uhum. Ah, gente. Mas você tá grava 8 horas. O homem. Eu tô você mesmo. Grava 8 horas de material, tá liberado fazer mais de uma hora de programa também. Sim, pode. Ah, tem aí vários exemplos de séries que tem com uma hora e vinte, uma hora e meia de episódio. Tá aí Stranger Things, né? Que a gente nunca reclama da duração. Olha aí. É isso, tá. Mas, saindo de Utah e deixando as mormons de lado, vamos para o Natal, né? Que está chegando realmente, faltam aí 12 dias para o Natal, né? Se depois você estiver ouvindo esse programa, faltam menos dias ainda. Mas vamos falar então de um dos filmes de Natal mais chatos já feitos na história desse país, que é Um Natal Surreal, né? Filme com Michelle Pfeiffer, né? Chloe Grace Moretz, Felicity Jones, Dennis Leary, Dominique Sessa e Eva Longoria, meus amigos. A grande mulher pequena, né? A grande mulher pequena. E aí, meus queridos? Como que foi esse filme incrível que eu não vi? Cara, foi uma experiência realmente de paciência. Poxa, mano, você não viu o filme de maternidade? Pois é, um assunto que amo. Uma experiência de paciência, porque é um filme que não é um filme longo de duração. Mas né? É longo tem, de ele tem de 1 hora vida, e 46, né? Mas ele parece muito, muito, muito longo. Né? Porque a trama do filme começa ali faltando 20 minutos pro filme acabar. É quando a trama do filme começa. Porque até então, é só uma sequência de uns personagens insuportáveis, né? Porque é um típico filme de família, né? Que a gente tem a mãe da família, que é a Michelle Pfeiffer, que ela tem as tradições de Natal, que ela gosta de seguir todos os anos. Ela tem os filhos, né? Que é a Felicity Jones, a Chloe Grace Moretz e o Dominique Sessa. A Felicity Jones, ela é a filha mais velha, que escreve livros, autora, como Zanon e Leózio. Mas quer construir as próprias tradições de Natal dela, mas se sente sufocada pelas tradições que a mãe quer impor a eles. O Dominique Sessa é o filho que tá mais novo, que tá na faculdade, maconheiro, que não consegue dar um rumo na vida. E a Chloe Grace Moretz é a filha do meio, bem resolvida, que todo Natal leva uma namoradinha diferente e que todo mundo acha graça disso, mas na verdade todo mundo acha ela uma fodida também. E o sonho da Michelle Pfeiffer é participar do programa, né, do Mais Você, de Eva Longoria, né? Eva Longoria é a Ana Maria Braga, dos Estados Unidos. E aí tem o concurso, né, Mãe do Natal. E ela passou meses mandando para os filhos dela o link que ela queria ser inscrita no concurso Mãe do Natal. E os filhos cagaram, não escreveram ela. Então todos eles vão para casa dela, pro Natal, nanã. Uma pressão, beleléu. E aí, o que acontece? Ela compra uns ingressos pra eles verem um musical que todos eles odeiam, mas vão por causa dela. E aí, no dia do musical, eles esquecem dela em casa, que ela foi levar um negócio pra vizinha, um presentinho pra vizinha, e eles esquecem dela e vão pro musical. Ela fica puta e fala, olha, pra mim já deu. Vou pegar a minha viola, colocar na sacola e vou embora. Não sem razão, né? E aí ela foge de casa. E aí, essa é a primeira cena do filme. Ela fugindo de casa, dando uma lição nas crianças que estão fazendo a mãe de otária. E aí tem 40 minutos dessa família insuportável contando tudo isso daí, até voltar pra mesma coisa. É, então, assim, agora vai acontecer. Fala, o plot do filme é esse, né? Tipo assim, a mãe foi embora e abandonou os filhos. Só que pra começar isso, demora 50 minutos de filme. Exatamente. E aí quando você pensa assim, ah, agora vai começar, hein? E aí não começa também. Que é uma série de coisas que parecem esquetes. Ela não consegue o quarto hotel. Aí ela consegue e vai ficar com a mulher que fala e ronca e não sei o quê. Aí ela dorme no carro. Aí o cara vem e reboca o carro. Aí ela compra o carro da mulher do hotel. Aí ela vai pro programa de TV da Emma Longoria. Aí ela chega lá, ela entra pela entrada dos atores. Aí ela invade o estúdio com as outras mães que ganharam o prêmio, porque ela não foi escrita, né? E aí ela tá lá, aí ela desabafa com a Emma Longoria, falando que pediu pros filhos escreverem ela, os filhos não escreveram ela, nanã. Aí a gente descobre que a Eva Longoria também é uma fugida, que a família dela odeia toda ela, e ela também odeia a família dela. E eu já cansei. Olha, eu cansei só de ouvir você falar. Mas eu acho que é muito drama, né? É, só que é um drama que você não se importa. É, eu procuro filme de Natal levinho, sabe? Assim, pra deixar meu coração... Mãe, é uma chatona. Os filhos são reflexo da mãe chata e do pai relapso. Ai, então é isso, né? Todo mundo é chatão e viva o Natal, feliz Natal. É, porque assim, acho que num filme de Natal, onde a mãe se sente abandonada, triste, nananã, você vai torcer pro reencontro dessa família, né? Pra eles terem esse momento de aproximação. E quando tem essa reaproximação, é uma coisa tão sem graça. É tão qualquer coisa que você fala, porra, era melhor que eles não tivessem se encontrado. Entendi. Eu tô mentindo, Zanon. Não, não tá, porque no final, tanto que até no reencontro deles, a mãe fica, ah, então tá bom, tá, beijo. Volta depois. É, até a mãe tá cagando pra eles. E aí no final, pra mim, continua a mesma coisa. Porque assim, a filha aqui que traz namorada todo Natal, continua trazendo o namorado todo Natal. E aí, no final ela fala, ah, quero mudar a tradição, mas a tradição continua mais ou menos a mesma. Ai, vou esquiar agora porque minha filha quer esquiar. Tipo, nada a ver, uns bagulhos, sei lá. É muito, tudo muito chato e demora muito pra acontecer tudo. Exatamente. Muito. Mas o que eu tenho que falar é que Michelle Pfeiffer, mesmo com 79 milhões de anos, ela está lindíssima. Está lindíssima, sim. Isso, a senhora está corretíssima. Isso, a senhora nunca... É. Mas o filme como um todo, ele falha como filme de família e falha como filme de Natal. E falha como um filme como um todo, né? Tem nada de bom, só coisa negativa. Ele falha, exatamente. Ele falha. Mas o nosso próximo filme de Natal, pra mim, ele não falha. Porque eu acho que é um filme de Natal, Deus, né, gente? Honeste. Sim. Eu acho que é um filme de Natal honeste, que é O Segredo do Papai Noel, né? É, quarto filme de Natal da Netflix, né? Finalmente entregou uma bobeirinha boa pra gente. Sim, esse é o filme do Hallmark, né, gente? Ele é filme do Hallmark total. Total, total. Elenco de semi-conhecidos, né? Que temos aí. Subcelebs. Que temos aí a Alexandra Beckringe aí do Virgin River, né? Grande hit Virgin River. Ela é a mulher do Kevin This Is Us, né? Uhum. Aham, exatamente. Tem o Ryan Eggold, né? Aí também conhecido. Gostoso. Notre-Dame, né? O grande hit. E Nine Not You Know, exatamente. Grande professor Ryan. Tem a tia Mary, né? Que fazia vários filmes no passado, né? É tia Sister, exato. Aquele das gêmeas, isso, das bruxinhas, gêmeas. Via muito. E é isso, gente. E nesse filme a gente tem essa moça aí, Taylor, né? Que não é a Swift. Que é uma mãe muito empenhada, né? Nem Rocha. Que é uma mãe muito empenhada, né? Mas que tá passando por problemas financeiros aí, não tá conseguindo pagar aluguel. Quem nunca? E sua filha decide entrar pra um curso de snowboard de milionaire. Uhum. E aí ela acabou de perder o emprego, fica pensando, como é que eu vou sustentar o vício dessa desgraçada? Eu amo. Vagabunda. Eu amo que se fosse Tyler Perry, tava aí, né, a pobre da... Esse é o do banco, né? Isso. Exato. Essa querida, ah, não, vou pagar o cursão aqui de esqui. Exato, vou pagar o curso de esqui. Aí ela vai pedir dinheiro pro irmão viado, né? E aí o irmão viado fala, porra, com certeza, minha sobrinha favorita, ajudo muito. Quando ela mostra o valor do curso, ele fala assim, acho que não vou poder estar ajudando. Se você precisar, espero que... Vai ficar para a próxima. Desculpa aí. Aí eu amo que até o marido dele fala assim, ai, mas ela é muito inteligente, não sei o quê. Aí ele fala, justamente porque ela é inteligente, ela vai entender que não temos condições de pagar esse curso para ela. E aí, menina, ela vê que aonde vai rolar esse curso de snowboard... Se você for funcionário, o aluno do snowboard ganha 50% de desconto no curso. Aí ela fala, pô, 50% eu consigo pagar. Consigo pagar, pra caramba. Aí ela vai lá no hotel, né, menino, procurar umas vagas, né, entrar lá no cato.com, né, ver as vagas disponíveis. e não tem nenhuma vaga disponível, exceto uma vaga para Papai Noel. Aí eu já acho que, assim, não vou problematizar o filme, porque eu entendo que ela precisava de exatamente deste papel para poder entrar na história. Mas desse papel, desse emprego. Mas, assim, ela não poderia dizer, eu gostaria de ser o Papai Noel, mesmo sendo mulher, vou ser uma ótima Mamãe Noel, olha só, olha pra mim como Papai Noel. E toda bonecada de Papai Noel. Acho que sexta ia falar, vou considerar, porque a concorrência era um lixo, então... Exato, e tá tendo essa disputa de poder, né, porque o menino Ryan, né, ele é aquele riquinho mimado, né, que tá com problemas na justiça, e o pai dele, pra punir ele, entre aspas, coloca ele como gerente geral do hotel, né, que era a vaga que sexta queria. Isso. E aí ela decide boicotar ele em tudo que ele fizer. Exato. Como se precisasse também, né? Porque o querido era um incompetente. É, não é muito difícil boicotar. E aí, menino, essa mulher, né, Taylor, tem a grande ideia de pedir para o seu irmão, que é um mago dos efeitos especiais, transformar ela na vovozona do Natal. Ai, eu amei tanto. Toda uma tecnologia, só pra botar uma maquiagem na linha. É, e todo o dinheiro que ele gastou ali, ele podia ter gasto pra pagar o curso da menina, né? Mas vamos fingir, né? Não, mas é porque ele tinha uma Tex em casa, viu? É, ele já tinha restos. Que curso é esse, né, também? É, que curso é esse que custa tanto, né? Tem o plot ainda que a filha conhece a filha da Sister Sister, que humilha ela. E aí, tipo, elas ficam com essas amigas e rivais, né? Na verdade, só rivais. Na princípio. Só rivais, exato. Isso. E aí, né, menino, depois que Taylor se torna a babá quase perfeita, né, do Natal, eu... ela chega lá pra fazer a audition de Papai Noel, e aí Sister fala assim, ah, menina, pode ser essa daí mesmo, né, porque ela tava doida pra fazer esse daí, né? O Ryan, pode ser esse daí mesmo. O Rio Man. Caralho. O melhor nome inventado ever. Hugo, velho, muito bom. E aí, menino, ela começa a ser o Papai Noel do resort, só que ela é o pior Papai Noel ever. Que as crianças falam, ai, Papai Noel, queria ganhar uma massinha. Ela fala, ah, mas a massinha muita vai sujeira, cair no tapete, né, da sala da sua mãe. É o Papai Noel militante, né? As crianças saem tudo deprimida. Vai ganhar um suéter, vai ganhar um livro. As crianças pedem as coisas da cara lá, e não vou sobrecarregar os pais com essa pressão, né? Exato. Bichinho. As crianças saem tudo deprimida. E automaticamente ela se torna um fracasso. Gente, mas assim, o auge desse filme pra mim é aquelas cenas cretinas que o galã fica conversando com ele. Ele de Papai Noel. E falando assim, sim, sinto que eu posso confiar em você. Será que a gente já não se conhece? Ah, eu falo com você como eu não falo com meu pai. E aí na cena seguinte tá falando com ela de mulher mesmo. E todo apaixonadinho com meu pai, mano. Eu amo muito. A cena da... É destaque pra cena dele trocando de roupa no banheiro com os peitão, assim, um braço. Uh-huh. Falei, gente... Aí, obviamente... Ele tira a toalha, né? Uhum. Sim, deve ter botado um negócio ali na mesa. E esse homem, ele tem um tipo de corpo que tá muito em falta em Hollywood, que assim, ele tem os músculos e tal, mas ele não é aquele homem seco, né? Ele tem a seco. Gordurinha ali e tal, ele mas tem nossa. Uma carne pra preencher. Pois é, nossa. Ah. E depois ele vê Papai Noel também sendo currado no banheiro, né? Ah, eu amo essa cena. Eu amei muito essa cena. A querida lá trocando de roupa, quando ele chega, tá uma gemessão, um negócio, olha pra baixo, tá uma bota de Papai Noel num pé e as unhas pintadas no outro. Ele fica assim, meu Deus. Porque tem esse clássico de todos os filmes onde a pessoa finge ser outra, né? Que chega algum momento em que ela vai ter que explorar as duas personalidades no mesmo lugar, né? Exato, exato. E aí o caos tá instaurado. Deixando o pau quebrar, porque ela descobriu que Hugman tá usando o número de seguro social de Taylor, né? Uhum. E aí quando ela dá de cara com o Taylor, que o cara apresenta, ah, essa aqui é a Taylor, e aí ela, junto né, com o Cray, fala, é agora que vai dar merda. E a hora aí... que o Papai Noel sai correndo atrás da garota que sofreu acidente? Sua filha, né? E fica todo mundo assim, ué? O que tá acontecendo? Aí quando ela chega lá, a filha fala, Papai Noel. Por que ela tá com a voz da minha mãe? Exato. Isso porque ela aproveitou também os poderes, né, de Papai Noel pra aconselhar a filha de Sista Sista, né? Sim. Sim. E aí ela chegou. Não, e ela virou ela fala psicóloga que ela foda, né? É, ela fala que ela sabe tudo porque ela é o Papai Noel, né? Uhum. Não, errou. Gente, Sista Sista não convence como vilã porque ela tem uma cara de boba. Uhum. Exatamente. Tem cara que vai usar uma magia ali no. E bode. Ela fica rolando o bigode o filme inteiro e nada acontece. Uhum. Ai, gente, a gente não falou da personagem incrível que é a Landlord da Taylor, né? Que também vai lá cobrar o aluguel. Ah, é, a grande síndica, né? Toda hora dando em cima do Papai Noel dentro dela. Seu pai não quer sair comigo? A mulher virou a mais. Que velha safada! Ela ia atrás do. Ai, que seu pai. Ai, que... Nem cobrava mais aluguel. Aluguel? Uhum. Aluguel. Ela, eu vou te dar seu cheque. Ela imagina, não precisa agora. E no final ela se deu bem, né? Caso do milionário, né? É isso. Ficou com o milionário. Palmas para. Gloriosa síndica. No final, esse filme nada mais é que a Mulan natalina nos Estados Unidos, que? Né? Uhum. Porque ela se passa de homem, ele se interessa por ela, né? Sendo homem, e aí... Olha aí. E o homem, quando ele fala... Ele fala assim, ah, eu já tava me sentindo estranho de me sentir atraído pro Papai Noel. Então, gente, ele é... nada mais é que o... Não lembro o nome do cara da Mulan, Shang Yu lá, não sei o quê. Sim. E no final ainda tem o nepotismo, né? Porque ele fica namorando com ela e nomeia ela diretora de eventos do resort. Tá. Porra, isso que é promoção. Vocês não acham que esse plot, aquele plot dela que ela era roqueira e ela largou tudo por causa da filha? A própria Lindsay Lohan, né? Uhum. Achei meio desnecessário esse plot. Achei amiga, é igual o desnecessário começo do filme, que era uma boa super vendo as coisinhas lá e é mandada embora. E aí é isso. Até aquela, toda aquela cena dela conferindo os negócios no começo. Até porque assim, você pensa que vai ter um negócio dela. E aí só tem uma crise de choro, né? Quando ele leva ela lá pro povo chamar ela pro palco. É. E aí depois no final ela fala, ai, você armou isso? Ele imagina, ela tá, mas tá bom, vou lá cantar. E canta uma música meia boca com ele. Uhum. Canto Last Christmas, I Gave My Heart. Então, mas assim, é o tipo de clichê que apesar de não acrescentar nada, eu falo assim, é bem-vindo, pode fazer mais. E pro Zanon, né, ganhar pontos, o diretor desse filme é o mesmo diretor que dirigiu os três filmes de Vanessinha dupla, tripla. Olha aí. Olha, eu gosto desses filmes de Vanessinha. Um filme de disfarce também, né? Um filme de disfarce também, exatamente. Especialista em filme de disfarce. É isso. E natalino. Ele dirigiu os três e filmes. Vanessinha não vai fazer mais nada de Natal? Vanessinha tá só parindo atualmente, né? Ai, gente, stop parir, tour. Ela acabou de ter o segundo filho, né? Parou de duas semanas. Quando é que a gente vai ter um filme de Natal com Pisa Foder e menino Ryan Eggold? Ah, eu ano que vem, ano que vem, com certeza. A gente olhar as vozes e falar assim, quando é que a gente vai parir? Também. Já falei pra Amanda que a obrigação aqui, porque ela é mulher, vamos usar o machismo ao nosso lado. É, é ela de parir. Ano que vem vai ter, com certeza. Mas a Amanda é mulher. Vixe, filha, não vai, meu não vai ser, né? Três viadão desse? É, você sabe, se depender da minha mãe, vai ser, né? Exatamente, já tô sabendo, já tô ligada nisso. Fala pra ela que eu tô ficando velha, que ela tem que acelerar o processo de vocês aí. Eu amo. Ah, eu fui muito feliz com esse filme, Ucho. Mas eu achei bem gostosinho. Achei queridinho. Me entregou o que eu tava Natal, querendo de um filme de Natal esse ano. Não, eu achei ok, não achei nada demais isso. Pra mim. Não achei gostoso. Ele e Jonas Brothers. Eu acho que, eu falei, pra mim o meu preferido de Natal, por enquanto, que a gente viu, foi o Jonas Brothers. Não consigo, infelizmente. Ah, filho, sai. O Jonas Brothers eu achei engraçado e tal, foi gostoso de ver, porque foi farofa. Mas eu acho que de filminho de Natal, esse e o... Esse tem espírito, né? Sim. Eu acho que eu tô com esse aí, Champagne Problems, que não é um filme de Natal, é um filme de bebida. Exato. Um filme de frio. Eu nem lembrava de Champagne Problems, eu tô até gostando. Minka, né? Grande Minka. Beijo, amamos. Minka. Né? Beijo, Minka. Que vai estar no filme de Natal ano que vem. Olha aí. Amo. Com Pisa Foder. Quê? Não, com Jared Padalecki, né? Ah, não, ele é então Mister. Vai estar no Jared Padalecki. Olha aí. Que é igual a ela, né? É a mesma pessoa, né? É isso. Eu amo. Vamos então para comentários, amiguinho? Vamos! Muitos comentários? Médios comentários. Ai, bom. Gente, melhor em final de ano, né? Médios comentários. Vamos, né? Querer. Mas acho que é aquela coisa das festas, né? De final de ano e tal. Né? Passou o pano, tá bom. Então vamos lá, menino. Começando com Marcele Souza, né? Lá do nosso grupo no Telegram. Se você não faz parte, faça parte. Dizendo, temporada de Drag Race UK foi tão boa que ainda estou no episódio 4. Estão com, uhum, com o mesmo carisma do pessoal de Survivor 49. Então, por que os filmes estão sem conflito? Tá certo que a gente quer um filminho levinho de vez em quando, mas só estão servindo água com açúcar pelo jeito. Ah, esse filme do Papai Noel tem um conflitinho, né? Meio Percy Jackson, bastante conflito. Inho, inho, mas tem. Percy Jackson, né, Leonardo? Próximo comentário de Levi Ventura, dizendo... Tem alguns domingos de chuva que sozinho, no meio da tarde, eu fico me perguntando se Floribela existiu mesmo ou se foi um grande surto coletivo. Pra quem for ver na HBO, forças. Que absurdo. Estou pobre, mas tenho tudo, tudo, né? É isso. Tô com meu pano pronto para passar para Barcelos, Kiri e Madrinha. Olha! E Madi? Tem personalidade, carisma, e apesar de cada uma ter tido uma treta com a Mad, se a Mad tá de um lado, eu tô do outro. Homofobia. Madfobia. Pelos comentários em vídeos e podcasts, acho que Diva Depressão e Lorelai não são tão amigos da Blogs, por causa da Blogs. Sempre falam que ela só responde no WhatsApp quando o assunto interessa a ela. Mas aí eu não posso julgar porque eu faço exatamente o mesmo, amigo. Nossa Blogs. Não tinha responde, né? Mas tudo bem. Não tinha assistido a quarta temporada de Stranger Things, mas aproveitei as férias mês passado, revi as três primeiras e a quarta. Olha aí. E confesso que as três primeiras eu vi pelo hype. Só foi na quarta que a série ganhou meu engajamento. Oh, e acabei gostando Falar rapidinho aqui, eu comecei a ver aqueles episódios que os queridos recomendaram, né? Da segunda temporada, da quarta e tal. E eu devo dizer que pelo que eu vi da segunda temporada, eu acho que pode ser que Mike esteja afim do Will, sim. Que tem umas cenas dele muito preocupado com o Will, muito lânguido. Assim, eu falei, gente, na segunda. Mas eu fico preocupado com vocês, meus amigos, também. Agora você é apaixonado pela gente também. Ah, é verdade. Porra. E sabe quem é o maior piadão do Stranger Things que eu já achava na época, agora acho ainda mais? O irmão da Max, que morreu, Billy. Ah, ele mas tinha, ele era, com certeza. Tinha altas cenas no chuveiro, olhando pra Steve, com falando, ah, você é bonitão desse jeito. Eu falei, gente. Ah, eu preciso ver esses episódios. É muito negativo. Pois é. Gostei bastante dessa primeira parte. Acho que teremos uma conclusão boa para a série. Amém. Ai, também quero. Estou gostando de Pluribus também, viu? Podem falar mais vezes. Não. Até semana que vem, meninas. Até. Inclusive, daqui a pouco, daqui a algumas horas, teremos aí o documentário de Taylor Swift no Disney Plus. Uau, nossa. E também o novo show da Eras Tour, né? Agora com já largou a divulgação, né? Menina, ela estava hoje no Bom Dia América, foi no Colbert ontem. Bom Dia Companhia. Posso falar uma coisa, você julgada? Talvez não por Léo, mas pela audiência e para os outros meninos. Eu gostei muito do documentário da Taylor Swift, o primeiro da Netflix. Real. Eu gostei pra caralho desse documentário. Qual? Eu passei. Eu passei a respeitar ela depois desse documentário. Eita. Sério mesmo. Ah, eu não respeito, não. Eu respeito. Era só uma... A minha Anitta. Pólogo dela. A minha. Era só uma menina do... Tipo Sandy, sacou? Começou no country ali, aí viu que o pop era uma grande oportunidade, foi oportunista e venceu. Venceu, eu amo. Só que não, cara. Só que assim, a bicha é inteligente. Ela é brabíssima. Isso, pessoa que não tem preguiça de trabalhar, né, gente? Então... Ela é brabíssima, brabíssima. Tá aí a Ariana fazendo dois shows numa turnê. É. E vai dar uma pausa. Gente, vou me aposentar. Aí, né, Juliette fazendo pausa na carreira de cantor. Pois. Qual carreira, bicho gostoso, né? Porra, meu. A carreira que ela já não canta faz acho que uns 3 anos. Que absurdo. Ela faz agora. Grande carreira. Beijar os cactos aí, né? Próximo comentário de Luciano Loureiro. Dizendo: meu marido sempre baixa filme GLS pra gente ver. E eu sempre pergunto quando começa a putaria. Gente, ele baixa pornô. Dessa vez ele baixou Heated Rivalry e ele perguntou pra mim: tá bom de putaria pra você? Mas onde eu acabei dormindo. Gente, o terceiro episódio é o mais legal. Beijos. Amiga, eu nem achei o terceiro episódio. Eu achei bem bonzinho. Achei legalzinho. Mas não tem conclusão, né? Tem conclusão também, né? Ah, amigo, que vai continuar, amigo. Vai ser o episódio 6, né? Não, eles vão continuar aparecendo. Eu sei, garoto. Eu tô zoando. Próximo comentário de Vladiane Rodrigues. Tá com a gente toda semana aqui dizendo: não terminei ainda o episódio, mas como eu ando sumida aqui dos comentários por motivo de estar um pouco atrasada, vim logo falar que estou chateada com o Spotify por não ter chamado meus logadinhos para deixar uma mensagem no final da retrospectiva de ano daqui. Olha aí. Porque, como sempre, logado sendo meu podcast mais ouvido do ano. Amo você. Mas a gente fez lá. Amiga, a gente lançou nas nossas redes, no nosso grupo. O nosso recado de fim de ano, vê lá. Os quatro together. É isso, together forever. Vê lá que a gente deixou um comentário pra vocês, né? Próximo comentário de Thiago Duarte, tá lá no nosso grupo também. Dizendo: eu amo que vocês avisaram que o podcast seria curto, mas deu 3 horas. Continuem assim. A meta é MDM, que tem episódio de 8 horas por semana. Não. Amiga, não tem como. Amiga. Amo vocês. Talvez no dia que a gente só viver de podcast, né? É, e depende de vocês. Se o dia conseguir gravar no trabalho, quem sabe, né? Eu amo. Trabalhando, né? Próximo comentário de Débora Oliveira, dizendo: sobre Stranger Things, me sinto igual a Mandy. Amei a primeira temporada e depois esqueci. Obrigado. Não gostei da segunda temporada e depois achei ok. Continuo achando fofo e tal, mas não ligo muito. É isso, menina Débora. Mas tem que ver, pra você não ficar fora do hype, da roda de conversa. Mas acho que ela tá vendo, né? Ela só... É, pra não ficar, né? Fora da roda de conversa dos amigos. Que nem eu, tô totalmente boiando. Valeu. Próximo comentário de Diogo Almeida. Também tá com a gente aqui direto nos comentários, dizendo: beijo, bebê. Salve, logados! Salve. Esses filmes de Natal da Netflix parecem que são encomendados pelo Hallmark de tão genéricos. Assisti a um filme natalino do Prime bem bacana com a Michelle Pfeiffer. Foi esse que a gente falou aqui. Olha aí, bem bacana, hein? Bem bacana, né? Quanto ao CDB7, torço pela madrinha, além de ser da minha cidade. É a menos irritante do elenco. Mais uma vez, vocês dominaram meu Rapid e agradeço todo o entretenimento desse ano. A gente que agradece, amigo, a confiança. A gente que agradece a confiabilidade, né? E mais um ano aí pra entreter você, tá? Sim. Beijo, menino Di. Beijo. Próximo comentário de Gabi Gobi também, tá, gente? Com a gente aqui sempre dizendo: oi, logados! Olá! Hoje eu vim aqui apenas para agradecer vocês que tornam o meu dia mais divertido e seguem pelo terceiro ano seguido como o meu podcast mais escutado do ano. Aê. Vocês deixam lavar a louça e meu trabalho muito mais divertido. Meu trabalho, viu? Mais um. É, o meu trabalho é a louça aqui com você aí na cozinha. É, né? Verdade. Senti o coração quentinho quando vi a foto de vocês reunidas. A gente amou reunir-se. A gente tem todo o ensaio que a gente vai liberar, né? Exato, a gente vai liberar aos poucos o ensaio. Espero ter o logadinho sempre aqui e que vocês continuem com saúde e disposição para nos proporcionar muito divertimento. Beijos, Gabi. E temos mais uma Gabi aqui, que é a Gabi Fernandes também. Essa aqui, ó, fiel com a gente, fiel. Sempre com a gente. Dizendo: excelente episódio, minhas irmãs. Não consegui terminar a maratona de Stranger Things, mas estou gostando mesmo, achando que tem potencial de estragar tudo se fizerem spin-off. Beijos e boa semana. Beijos, Gabi. Beijo, acho que não vão fazer, não. Agora. Ah, também acho que não. Acho que vão dar sossegado daqui a uns anos. 27, né? 27 vai ter um spin-off. Não, acho que não vai ter, não. Acho que vai ter lá pra 28, 29. Vai ter Vandinha. Vai ter Vandinha, Bridgerton. Ah, porque tem aí os clássicos Vandinha, One Piece, né? Um grande hit, que não volta nunca também. Avatar. Ano que vem tem One Piece e Avatar. E Bridgerton. E Bridgerton, já em janeiro. Né? Uhum. Próximo comentário de Renato Toscano dizendo: seus lindos! Vai ter review dos dois episódios de Spartacus House of Usher? Não, não vai, amigo. Menino, baixei o episódio pra assistir, porque eu assisti Spartacus, né? Olha aí! Eu assisti toda! O Spartacus na internet? Todas? É. Eu sou uma lendária. Todas as séries de Spartacus que teve? Não, teve uma só, não teve? Teve mais? Não, teve spin-offs também. Não, então, eu assisti Spartacus, a tradicional, teve uma que morreu. O menino morreu. Isso, assisti até o final. Aí eu assisti esse aqui, a fanfic, né, do Spartacus, né? Entendi. Então já não vai contar pra gente, tá bom? Um monte de figurante pindola de fora e é isso. Pô, é isso. Gostar, né? É porque, assim, esse homem que é o protagonista, ele morre, né, em Spartacus, né? Tum. E aí vai ter esse comeback aí, que é tipo... É linha temporal, né? Paralela, né? É o multiverso do Spartacus. Entendi. Naquela época já tinha, né? Spartaverso. Só antecipo que está um sabor. Menina, a gente viu a espingola de fora. Né? Pelo menos uma espingola piluda, né, menina? Pra fazer jus aí ao tempo onde a série se passa. Que com certeza não existe a Gillette. Próximo comentário de Selmara Trindade dizendo: logadinho sensacional. Vou rever Dash Lily e uma segunda chance para amar. Porque tá fraquíssimo de filme natalino. E tô gostando mediano de Stranger Things. Vamos ver se o final vai ser digno ou não. E vocês foram meu top dos podcasts mais ouvidos no Spotify. Yes. Não podia ser diferente. Obrigada. Ô, Sassi, deixa eu te falar uma coisa. A gente tava conversando sobre séries que a gente quer rever. E eu te falei que eu queria muito rever Will & Grace. E quando eu cheguei aqui em casa, pra minha surpresa, o meu box da primeira temporada de Will & Grace tava... Assim, no seu box não, meu box. Ué, Erika deixou aqui pra mim. Pra mim? Porra, esse box é... Tá. Erika, foda esse box. Eu dei pra ela e ela deu pra vocês. Ela deu pra mim, é meu box. Então eu vou rever antes de te entregar, tá bom? É meu box, ela falou pra mim. Vou deixar o seu box de Will & Grace na casa de Amanda, que é mais fácil pra você pegar. Entendeu? Tá, de qualquer forma, foi uma coincidência bizarra, né? E aí, agora eu vou ver. Descobrimos que a Amanda é mão leve, né? Exato, querendo roubar. Descobri que eu não vou dar mais presente pra Erika, que ela dá pro jogo. Querendo roubar meu box. Mentira, eu não sei se essa é dela ou se era o meu, mas... Dela, ela levou pra deixar pra mim. Para de ser doido. Eu nem tenho onde assistir, ela deixou pra mim. Não, garoto, não sei se eu dei esse pra ela ou se era um que ela já tinha, entendeu? Ela deve ter ganhado no Karolcast. É, pode Smash. É igual o meu de Smash, que tá aqui, que eu não posso fazer nada, que não dá pra assistir. Eu também, primeira temporada. Eu tenho a primeira temporada de Smash, a primeira temporada de Desperate Housewives e a primeira temporada de 24 horas aqui em casa. Eu tenho PLL. Tenho Good Wife, Grace, Glee. Tenho Good Wife, que eu ganhei também no Karolcast. Good Wife. Glee, eu tenho a latinha que eu comprei de Glee. Eu lembro que na Karolcast eu ganhei uma temporada avulsa de SVU e depois eu dei pra alguém. Eu ganhei uma de Bones. Olha aí. De Drag Race. Drag Race. Dá pré-venda, né? Exato. Próximo comentário aqui de Vini Castro, né, conterrâneo de Leózio, dizendo: acabaram os homens de peruca UK. E qual não é a surpresa que Bones foi a campeão? Como pode alguém tão sem carisma assim ganhar? Eu tava torcendo pela outra, pelo menos era simpática. Acho que vou ao Rock in Rio pra ver a Lovato. Aliás, nem falamos, né, que o Rock in Rio confirmou grandes nomes, né? Maroon 5, né? Demi Lovato. Nunca estão aqui, né, esses daí. Maroon 5, inclusive, tava em São Paulo fazendo show. Quando a gente tava lá, a gente nem sabia, né? Ah, é? Gente. Sim. Tava lá, no Vitória House de São Paulo, qualquer. Gente, eu teria. Fizeram show do lado do Tavo. Eu tô indo. Fizeram show da Budweiser, e a gente. Inclusive, a gente saiu de São Paulo no dia certo, né? Porque no dia seguinte acabou São Paulo. Sim. Exatamente. Também confirmaram aí grande Jamiroquai. Né? Sabia nem que tava vivo ainda, Jamiroquai. Também confirmaram Mumford and Sons e João Gomes. Né? Grande João Gomes. Eu tentei, mais uma vez fracassei, porque fila virtual não é comigo, não consegui comprar o Rock in Rio Card. Amiga, fila virtual, nem humana não com a gente, né? Então... nem humana, fila virtual. Ai, ai. Acho que vou rir porque quero ver a Demi Lovato, queria um show dela, mas nunca consegui. Mas conta pra gente, Edu, vai sair do Rio e ir pra São Paulo a trabalho? Fiquei curioso, hahaha. Merry Christmas pra gente. Sim, amigas, na semana que vem eu conto mais com o nosso programa de saideira, mas sim, né? Se nada mudar até então, eu tô indo pra São Paulo a trabalho no ano que vem, tá? Morar na casa de Sanão, né? Vou dormir agora. Eu, Zanon e minha sogra. Dona Paula. Próximo comentário de Natasha Costa. Natasha Costa é novidade, hein? Oh, será que é da vagabanda? Acho que sim. Eu posso tentar te assistir. Dizendo, o tanto que eu ri com vocês narrando A Mão que Balança o Berço. Melhor podcast. Um ícone. Ai, obrigado, Nath. Você que é melhor. E por último, mas não menos importante, né, nosso jurídico, Mari, né? Mari Barbosa, dizendo: oi, linduchos! Não vi nada da pauta, como sempre. Mas ri muito do resumo de séries e filmes que não vi. Bom, eu amo. A gente teve aqui uns comentários avulsos de OEA, que ele tava meio doido, né? Quando que o OEA tá normal? Ele foi soltando, né? Que ele soltou aqui um A Manu City na capa. Tudo bem. A Manu City na capa. Manu City. O que importa é ter uns a capa, né? É isso. E no outro, ele botou assim: ah, pau no cu de vocês. Até me deram vontade de ver Pluribus. Se não gostaram, deve ser bom. Ele tenta agradar. Mas pau no cu pra mim é um elogio, né? Acho que ele ficou revoltado depois que eu não li os 7 comentários dele na edição, que ele foi contando passo a passo obviedade de Hora do Mal. Olha, eu vou ousar dizer que ele estava embriagado nesse momento aí. Né? Tá bom? Mas espero que vocês estejam se cuidando, hein, cara. Funciona. É, pega, se cuida muito. Eu amo o EA no AA, né? Eu amo. Mas, né, menino, quer fazer parte aí das nossas coisas? Entra no nosso grupinho no Telegram. Um grupinho família, um grupinho show de, entendeu? Sucesso demais. Então, tem o link aqui no post, tá bom? Vamos para mexer as despedidas, então. Começando com o Leozinho, que trouxe uma caneca do programa da Kelly Clarkson, belíssima, verde, maravilhosa. Amei. Ah, ela que me deu quando eu fui na casa dela. Ah, eu amo essa amizade. Ela falou que era para dar para a Erika, eu levei para a Erika, a Erika deu para a Amanda, eu vou dar para você. Como sempre. Ai, que ódio, cara. Ai, menino, talvez sem a sede rir. Pra entregar. Ai, que ódio. Temos pedidos gravados muito emocionantes, muito especiais. Ainda estamos vendo como é que vai ser a agenda. É isso. É isso. E eu amo. Se cuidar, né? Ai, ai. E você, Zanonzinho? Ai, amiga, a mesma coisa de sempre, né? Tô lá no Twitter, Instagram. Me sigam lá e vão pra cima. Eu amo Vamos Pra Cima. E a reescrita ficou pra 2026. É, ficou 2026. Agora eu tô esperando virar o ano pra ter aquela falsa sensação que minha vida vai mudar em 2026, né? Uhum. Mas vai, amiga, sua vida vai mudar com certeza. Ou pior, só se for, né? Que isso, garota! Mas, gente, eu falo do grupo, entra no grupo, que a gente vai ficar um tempo sem falar e lá vocês têm contato com nós. É verdade. A gente tá lá todo dia. A gente faz um meet and greet, o quê? Né? Mas eu já me comprometi que se o final do Stranger Things for bom, a gente vai fazer um programa especial no SA antes de colocar pra voltar. Vamos. Vamos. Yes. Vamos viajar. Vamos fazer um programinha. né? Que coisa mas... de grava no seu lugar, Zanon. Essa é a cast anual, né? Isso, eu já garanti. E você, Amanda Chita? Eu tô aí, né? Talvez no SED, que um dia vai sair aí, né? Não, com certeza você tá no SED, basta ele sair. Exato. Mas nos antigos eu tô também, se você falar baixar, eu tô lá. Uhum. E redes sociais, Mandy Aguiar, por favor, me sigam lá para mais dicas sobre como ficar na fila da CXP em São Paulo. E é isso. Arrasou. E é isso, meninos. Semana que vem, nossa Retropop vem aí. Último programa do ano, né? Último programinha do ano aí. Não adianta chorar, né? Mas viremos aí com o melhor e o pior de 2025, né? Será que teve melhor? Essa é a grande pergunta, né, menino? É isso. Vem aí. Se você de casa já prepara a sua listinha de melhores filmes, melhores séries. Tem uma coluna sobre isso, né? Sim. Um prepara o Morango do Amor, o Pistache, o Labubu. E o Bobby Goods. Né? É. E o Bobby Goods. E vale tudo, né? Estaremos juntos aí no último programa desta belíssima temporada, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to where we